25 anos da banda B. Não tem rádio igual, não tem esporte igual, jornalismo igual, não tem ouvinte igual, não tem amiga igual. Aproveite as ofertas e deixe a sua casa ainda mais bonita e confortável. Compre os móveis estofados da Simar Móveis. Móveis modulados e planejados. Entrega no prazo estipulado e montagem com qualidade. Visite a Simar Móveis. É no centro de Curitiba. Avenida Marechal Deodoro, 275. Fone WhatsApp 3223-8840. 3223-8840. Plastilite. Tubos e conexões, Plastilite. As melhores opções, pensando em suprir a sua necessidade. Entre o melhor preço e a melhor qualidade, eu fico é com os dois. Plastilite. Tubos e conexões, Plastilite. As melhores opções, há mais de 30 anos conquistando o mercado. Credibilidade caminhando a seu lado, sua obra sem complicações. Plastilite, Plastilite. Isadora Pompeu retorna ao Teatro Positivo dia 11 de maio para uma noite inesquecível e de... Ingressos. Compre antecipado e garanta os melhores lugares. Isadora Pompeu, dia 11 de maio no Teatro Positivo. Realização RA Eventos. Todos temos um sonho. Um sonho com carros, casas, já outro sonho em comer bem e voltar a sorrir. Eu sou o Dr. Antônio Becker e quero te ajudar a realizar o seu sonho. Que tal? Aqui na Hora Única temos uma estrutura premium e profissionais altamente capacitados para realizar o seu sonho através dos dentes fixos. Então ligue ou mande um WhatsApp para 98737-2581 e inicie esse sonho ao meu lado. Vem fazer parte da Hora Única, repetindo, 98737-2581. Show de bola, Banda B! Hoje é dia de Brasileirão na Banda B. Grêmio Atlético! Após uma grande goleada na estreia, o Furacão vai a Porto Alegre enfrentar o Tricolor. Às 7 horas da noite da Arena Grêmio tem Grêmio e Atlético. Estarei nessa com o timaço líder da Banda B. Brasileirão na Banda B é show! Futebol raiz. Do jeito que você gosta, é na Banda B, a rádio do coração. Esporte Banda B da Fon. Oferecimento Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo. Só Coral, Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Forte no esporte. Esporte é Banda B. Banda B, 6:09. Balanço Esportivo. Osmar Antônio. Continuamos aqui na Rádio Banda B com o Balanço Esportivo. Daqui a pouquinho tem a abertura de jornada. Tem ele, Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera. Marcelo Ortiz. Marcelo Ortiz, e ele já está na área. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Espera aí, já. Ué, o que aconteceu agora? Tava tudo certo, Marcelão? Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Não foi. Tava tudo certo aqui. Então, já o Marcelo Ortiz vem. Aqui na Rádio Banda B, o narrador Osmar. Que levanta a galera. Osmar. Opa, você sim, Cristian Toledo. Você tá no ar, meu amigo. Olha aí. O que será que aconteceu? Acho que é só dar uma ajeitadinha ali nos micrófonos que tudo funciona. O nosso querido Ricardo Brejim já está ok aí também, porque tem já a escalação do Furacão, né, Ricardo? Alô, Osmar. Tudo bom? Tem escalação já do Atlético e novidades. Opa! Atlético! Então, vamos passar o Atlético, que com o Bento no gol, esse sem surpresa. Na lateral direita, a primeira mudança entra o Madison no lugar do Léo Godoy com a 22. A zaga, Kaique Rocha 4 e Thiago Heleno com a 44 e Esquivel com a 37 na esquerda. Meio campo com o Eric com a 26, Fernandinho com a 5, aí Julimar com a 20, Canóbio 14 e Cuejo 28. E lá na frente, o Pablo poupado dá lugar ao Mastriani com a camisa 9. Esse é o time, Osmar. Vamos dar um repeteco então, Ricardo? Então vamos lá. Bento, Matson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel, Eric e Fernandinho, Julimar, Canóbio, Cuejo e Mastriani. Correto. Já tem equipe do Grêmio também, hein, Ricardo? Temos o Grêmio também. O Grêmio também vem com algumas mudanças, Osmar. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Grêmio então, que vem com o Marquezinho número 1 no gol. A zaga com o Fábio na lateral direita com a 2, Pedro Jeromel com a 3, Gustavo Martins número 53 e Cuiabano na esquerda com a 54. Meio campo com o Dodge com a 17, Vila Sante com a 20 e o Cristaldo com a 10. E o ataque tem Pavon número 21, Soteldo com a 7 e JP Galvão com a número 11. Maravilha, agora sim Marcelo Ortiz, Cristian Toledo, os dois times já definidos, o jogo que acontece daqui a pouco a partir das 7 horas da noite. Boa noite, Marcelão. Boa noite, Osmar, um abraço para os amigos ligados aqui na Banda B, que alegria a gente poder saber, né? Que o futebol paranaense chega e é tão respeitado como acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, né? Mas o Atlético ganha um respeito muito grande e ganha também contornos de rivalidade que às vezes pode ser para o bem ou não. E aí é que quando eu digo isso, Osmar, é que eu percebo que já existe uma grande rivalidade entre os gaúchos e o Atlético, né? E exatamente por isso também o torcedor do Grêmio não admite um resultado negativo. Agora, isso pode se tornar ruim para o Grêmio, para o tricolor gaúcho, Cristian, a partir do momento que ele já está pressionado, o torcedor não quer saber de outro resultado. Se passar 15, 20 minutos sem fazer um gol, de repente isso aí tudo muda a favor do Atlético. É, eu acho que esse é o grande ponto, Marcelo, a favor do Atlético no jogo. O Atlético é um time que pode saber sim explorar melhor as dificuldades do Grêmio. É bom lembrar que o Grêmio não vai ter o seu atacante mais forte, que é o Diego Costa, muda no meio campo, dá nova chance ao Soteldo, que até ontem o papo é que ele não jogaria, jogaria o menino Gustavo Nunes. Então o Grêmio é um time sob pressão. E sobre a rivalidade, a gente às vezes até acaba esquecendo, né, Marcelo? Mas para ser campeão da Copa do Brasil, o Atlético eliminou o Grêmio. E na final o Inter. E na final ganhou do Inter, é né? Em seguidinho. Na semana Farroupilha. Exatamente. E aí que eles não engolem até hoje, porque tudo se preparava, né? Eles imaginavam o quê? Na semana Farroupilha, uma decisão Grenal e tal. Falaram bastante sobre isso, inclusive, mas não deu certo, não. Então, só esqueceram de combinar com o Atlético, né? Eu estava na Globo aquele tempo, né, Marcelo? E foi a TV... E sabe onde é que eu estava? Na Banda B. Olha aí, ó, que beleza. Mas aí... Que na outra eu não levei sorte nenhuma. Não mandava o Edilson, os times perdidos. Mas, Marcelo, naquele jogo da semifinal, que até houve uma liberação para transmitir o jogo às 7 da noite, você lembra? O jogo foi 7h30. Houve um pré-programa, Copa dos Gaúchos e tal, e no final o Atlético acabou estragando a festa dos gaúchos, vencendo aquele jogo na Arena por 2-0, né? Presença fundamental do Marco Rubem no tempo normal e do Santos nos pênaltis, garantindo a classificação do Atlético para a final da Copa do Brasil. O Atlético... Para mim, inclusive, Osmar, está na frente de Grêmio e Inter quando a gente for olhar em Campeonato Brasileiro. E isso eu não estou falando sozinho. Hoje, se você não viu, veja no nosso portal, no bandab.com.br, a visão que eu trago e que a gente fala muito, né, Osmar, em que a gente tem Palmeiras e Flamengo num patamar superior e Atlético Mineiro sendo os mais próximos adversários, não é só minha, é do Galvão Bueno. Então, assim... Eu não vou dizer que o Galvão fala bobagem, né? Porque daí derruba a nossa a teoria. Mas eu vejo o Atlético nesse porte, entre os quatro mais fortes clubes desse Campeonato Brasileiro. Grêmio e Inter vem imediatamente depois. Só que tanto um quanto o outro vem decepcionando recentemente. O Inter com a eliminação no Campeonato Gaúcho e com o início ruim na Copa Sul-Americana e o Grêmio com as derrotas tanto na Libertadores quanto no jogo de domingo com o Vasco. Maravilha, Cristian Toledo, agora são 6h15, já tem muito mais aqui no Balanço Esportivo. Não não tem esporte igual. Certeza que seu time vai ganhar? Certeza, certeza mesmo, só Coral. Compre toda a linha de tintas Coral na Big Cores Tintas. São 4 lojas em Curitiba e 2 em São José dos Pinhais. Compre também pelo site bigcorestintas.com.br. Telefone 3382-1864, 3382-1864. Aproveite as ofertas e deixe a sua casa ainda mais bonita e confortável. Compre os móveis estofados da Simar Móveis. Móveis modulados e planejados. Entrega no prazo estipulado e montagem com qualidade. Visite a Simar Móveis. É no centro de Curitiba. Avenida Marechal Deodoro, 275. Fone WhatsApp 3223-8840. 3223-8840. Conheça a Leve Sabor, o melhor café colonial de Curitiba. Agora com buffet com camarão e pratos quentes na hora do almoço. Bobó de camarão, camarão na moranga, risoto de camarão, arroz branco, polenta frita, frango a passarinho, lasanha quatro queijos, por apenas R$ 26,90 de segunda a sexta, entre meio-dia e 14h30. Aproveite Leve Sabor. Avenida Vitor Ferreira do Amaral, 315, no Tarumã. Leve Sabor, 3023-6456, 3023-6456. O trânsito agora. O trânsito agora. No Alto Boqueirão tem acidente. Uma pessoa foi atropelada na rua Pastor Antônio Polito, próximo do cruzamento com a Pedro Ramos de Oliveira. O SEAT foi acionado para atender a ocorrência. O tráfego está carregado na via. A alternativa de desvio é a Wilson da Cho Pereira, que flui melhor. Ali perto, a Marechal Floriano Peixoto flui bem em ambos os sentidos, entre o Boqueirão e o Parque Náutico. Profissional da contabilidade vai além quem tem. Conselho Federal de Contabilidade, Sistema CFC e CRCs. O trânsito agora. O trânsito agora. O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia. O Curitiba Country Festival está chegando. Dias 25 e 26 de maio, as maiores estrelas do sertanejo te esperam na Expo Trade. Luan Santana. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ana Castela. Eu sou um debochado. Gustavo Mioto. Candeiro não tá. Léo Santana. O que ela faz comigo é fora do normal. Tô na zona de perigo. Matheus e Cauã. Olha eu. Na boca do nunca mais. E muito mais. Garanta já seu ingresso em uhul.com. Realização Opus Entretenimento. Ame e like. Verifique classificação indicativa. Sabe aquela música que marcou seu coração? Sonhar contigo. Com certeza ela toca na Banda B, de segunda a sexta-feira, das 23 horas à 1 da manhã, e aos sábados e domingos, das 19 às 22 horas. O programa Banda Retrô reúne grandes clássicos que fizeram história na música nacional e internacional, e com certeza na sua vida também. Venha relembrar aqui na Rádio do Coração. Banda Retrô. Banda B, 6h19. Balanço Esportivo. Vamos juntos aqui na Rádio Banda B com o Balanço Esportivo, agora 6 horas e 19 minutos. Abraçando meu amigo Paulista lá do Super Paulista, tá ligado aqui na Rádio Banda B. Parceiro nosso aqui na Rádio Banda B, diz que amanhã tem quinta-feira do frango no Super Paulista em Fazenda Rio Grande. Alô Paulista, gente boa da melhor qualidade, adora futebol e acompanha todos os dias o nosso Balanço Esportivo. Forte abraço Paulista, você é nota 10, grande Paulista. São 6 horas e 20 minutos agora, abraçando você que está ligado conosco também aqui na Rádio Banda B. Agora já estamos com a nossa live da Jornada Esportiva. Abraçando o Eliseu Teixeira, tá dizendo que vai dar 2-0 para o Furacão. Alô, Eliseu Teixeira, forte abraço. A Vânia dos Santos, a Vânia deve ser torcedora do Coritiba, porque ela tá dizendo aqui que vai dar 4-0 para o Grêmio hoje, em cima do furacão. Valeu, Vânia, forte abraço também, tá ligada conosco. O Paulo Roberto Alves, que não é o Paulinho Alves, hein? Nosso conhecido, tá dizendo aqui, ó, boa noite, timaço da grande equipe esportiva da Rádio Banda B. Um forte abraço, bom trabalho a todos aí da rádio. Valeu, Paulo Roberto. Forte abraço, Paulo Roberto de Souza Alves. Mas que não é o Paulinho Alves, não, né, Cristian Marcelo? Tem Souza? Qual é o nome dele aí, Osmar? O Marcelo, não saiu do novo teu sonho, hein, Marcelo? Qual é o nome dele, Osmar? Agora sim, Marcelo. Fala aí. É o Paulo Roberto de Souza Alves. Não. Não é o Paulinho. É Paulo Roberto Alves, só. Ah, o Paulinho. E o árbitro é o Júnior. É, ah, então é esse Souza aí que eu fiquei na dúvida. O Souza que mudou. O Souza é do Tico. Ah, entendi. É, o Tico é Souza. Grande, aí Tico sim. É um gato. Sim. Tico Mia. E é o Tico mesmo, né? É o Tico mesmo. Ah, o Zé Capaz também tá ligado aqui na Rádio Banda B, tá curtindo aqui o nosso balanço esportivo. Quem mais? O Felipe Ribeiro. Boa noite, Cerro Azul, ligado aqui no balanço esportivo, Fracão 2-0. O Cristiano Mendes está dizendo que hoje vai dar 1-0 para a equipe do Fracão. É isso aí, você participando pela nossa live, já aproveita, já deixa o like, deixa o joinha na nossa live. Deixa eu ver quantos likes temos aqui agora. Vamos chegar a bastante likes, hein? Aqui na Rádio Banda B. Tá ligado aí no nosso balanço esportivo, na nossa live? Aproveita, já deixa o seu like, o seu joinha. Deixa eu ver quem mais está participando conosco aqui. Osmar Antônio, eu tô sempre ligado, é o Gabriel de Pinhais. Valeu, Gabriel de Pinhais. Pode mandar também a sua mensagem no 98407-0550. 98407-0550. O Ricardo Brejinski, vamos dar mais uma passadinha então nas informações do Furacão. Por que que o Pablo não viajou para Porto Alegre, hein, Ricardo? Na verdade foi só para preservar o atacante, né? Ele foi titular dos últimos três jogos e quando não foi titular que o Mastriani começou jogando, o Pablo entrou no segundo tempo. Então essa sequência de jogos, desde a partida de volta da semifinal do Campeonato Paranaense contra o Operário, quarta-domingo, o Cuca resolveu preservar o Pablo por esse motivo. Deve ter feito aquele exame com o CK alto e aí já, para não ter lesão, já evita de levar o jogador. Exatamente, ele nem viajou. O Léo Godoy, ele está no banco de reservas, mas fica com opção. Mas o Pablo nem foi para Porto Alegre. Mais para preservar mesmo e porque o Mastriani está vivendo um bom momento também. Certamente se o Mastriani talvez não estivesse fazendo gols, o Cuca não ia arriscar e ficar sem o centroavante. Mas é a sequência de jogos que vai até agora, com Copa do Brasil vindo pela frente, o Atlético não deve ter descanso, então o Cuca vai ter que poupar uma ou outra peça a cada rodada. E ele fica mais tranquilo agora, né, Osmar? Porque ele não tem mais perigo de ter que colocar o Diório, né? Isso aí foi um alívio pro Cuca. É verdade. É verdade mesmo. E não tá ninguém no banco, né, Ricardo? Não tá Diório, não tá Benítez, não tá mais ninguém. O Hugo Moura já tá no Rio. Na verdade, o atacante opção do banco é o Renan Viana, que é o garoto da base. Que vem depois desse longo período, né? Isso. E uma curiosidade, Osmar, você sabe que os clubes, eles lançam as papeletas e alguns clubes colocam um destaque, um dos jogadores como destaque, né? Sim. Vários sim. Clubes fazem isso. O Atlético, no exemplo, o Atlético realmente não faz isso. Vão ali só os nomes dos jogadores e as fotos de todos os titulares. Mas tem gente que coloca. E o Grêmio também coloca um destaque. Só que quem é o destaque do Grêmio? Quem é o destaque? Renato Gaúcho. Ah, mas é claro, 500 jogos com a camisa comandando o Grêmio. O Grêmio, o imortal tricolor. Né? Como até os torcedores falam. E aí você acha que vai ter algum destaque maior do que ele? Não, além do mais, ele manda no Grêmio, né? Ele faz o que ele quiser no Grêmio, né? Ele não tem essa frescura, né? Então, ele faz o que ele bem entender. Ele tem moral. Um detalhe, Osmar. O Renato, ele às vezes comete algumas presepadas, né? Essas opções de jogar com reservas e tal. Mas assim, não se pode negar o tamanho dele na história do Grêmio, as conquistas que ele obteve como técnico e como jogador. O Grêmio ganhou 3 Libertadores, né? Das 3, uma o Renato jogou e a outra ele foi técnico. E o Grêmio ganhou um Mundial de Clubes. E ele foi o melhor jogador da final lá em Tóquio com o Hamburgo. Então, assim, o Renato, apesar de Eurico Lara, apesar do nosso querido Oswaldo Rola, né, que é um cara sempre muito falado por aí, não há como não dizer. Ayrton Pavilhão, né, Ortúnio, Everaldo, campeão do mundo em 70, não adianta. Apesar do Everaldo ter uma estrela, né, uma das estrelas do Grêmio é o Everaldo. Mas Grêmio... o Rola sempre entra, né? Pelo menos na entra lista. Entra a lista, tá ali sempre. Mas o Renato é o maior personagem da história do Grêmio. Oi. Ô Ricardo, você falou aí da sequência de jogos, né? Qual é? Da maratona de jogos agora do Furacão? Isso. Quais o próximo jogo? Tem um jogo hoje, depois pega o Inter, né? Na arena. É, na verdade é uma sequência contra times gaúchos, né? Porque ele enfrenta o Grêmio hoje em Porto Alegre. Domingo às 4 horas da tarde na Liga Arena enfrenta o Internacional. Aí na quarta-feira às 7 horas da noite pega o Danúbio no Mais Uruguai. Mais um time gaúcho. É, quase um gaúcho importado ali, né? Vai jogar em Montevideo pela terceira rodada da Sul-Americana. Aí no outro domingo às 6:30 da tarde enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi. E depois tem o Ipiranga pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, com dia e horário que a CBF ainda vai definir. Hoje teve o sorteio e o Atlético vai pegar mais um gaúcho. Ou seja, dos próximos 5 jogos, são um gaúcho e meio. É uma maratona bem forte de jogos, realmente, pro Atlético, né, Cristian e Marcelo? E assim, naturalmente, né, por mais que a gente saiba dos jogadores talentosos que tem o Grêmio, o Inter até mais do que o Grêmio, mas assim, é uma sequência de um jogo que tem um estilo mais peleado, né, usando um termo até gaúcho, um jogo mais guerreado. O próprio jogo de hoje também vai ter essa característica. O futebol gaúcho é assim. Tenha ele mais talentos ou menos. Uma vez, o Grêmio foi campeão da Libertadores em 83 com um time extremamente talentoso. Que tinha Oswaldo, que tinha Tita, que tinha De Leon, que tinha Renato, que tinha Tarciso. Só que era um time que brigava, era um time que jogava e disputava, né? Competitivo. A mesma forma os times de hoje, a mesma forma esse Grêmio de hoje, o Inter. E claro, em sequência, Danúbio, que também tem esse estilo pampeano de jogar, né? Mais um time de futebol, de briga, de competição. Briga, estou dizendo nesse sentido de competir. E na sequência, aí sim, dois times ainda mais focados nesse estilo de competição. O Juventude, que a gente sabe que é um time que vai basicamente buscar sempre a igualdade nos jogos e a igualdade na base da marcação, e o Ipiranga, que é muito inferior ao Atlético, e isso, é claro, vai fazer o Ipiranga marcar mais do que jogar. Marcelo Ortiz, foi você que narrou aquele jogo, né, Marcelo Ortiz? Aquele 3-3 lá entre Ipiranga e Atlético em 2004, Marcelo Ortiz. Eu sou ruim de memória, mas era você mesmo, né? Era eu. Você mesmo narrando aquele jogo. Eu, né? Você e o nosso saudoso Sicupira. Aliás, ontem eu vi umas fotos, rapaz, com o Marcinho Sicupira. Saudade do Marcinho Sicupira, hein? Esse deixou muita saudade. Né? Saudade também. Essa semana, acho que foi uma semana assim, meia de ter saudade das pessoas. Eu entrei aqui outro dia, olhei aqui o Djonga também. Falei, poxa vida, eu entrava aqui, sempre tinha umas conversas boas com o Djonga, né? É verdade. Também deixou saudade. Nosso Caio Júnior, né? Caio Júnior. Essa semana... Gil Rocha. Gil Rocha, agora recentemente. Se eu não estou enganado, o Edgar Felipe, né? Se eu não estou enganado, na última segunda-feira, inclusive, fez 3 anos, né, já? 3 anos da morte do Michel Michelotto. É verdade. Nosso doutor Michel. Isso é tudo agora, né? Tudo agora. Agora, isso muito recente, né? O Michel foi durante o período aí da Covid. É verdade. Passava sempre ali na sala do Michel antes de ir embora. A maioria das vezes, 7 horas, ele estava lá, trabalhando bastante. Trabalhando ainda. Falar em comentarista, tivemos aqui também o nosso Silvinho de Tarso, né? Infelizmente também já partiu. Sabe quem que eu lembrei outro dia também? Eu dava muita risada com ele, cara, com as conversas com ele. Léo Pereira. Direita do que vai, esquerda do que vem. É por aí. Ô, Léo Pereira, cara. República Argentina 1100, a direita de quem vai, esquerda de quem vem. Né? Paulo Padilha, lembra? Lá Paulo no começo da banda lá em cima ainda. Nota 15. Paulo Alberti. Rapaz, olha. E ainda, a gente tá esquecendo, tem muita gente. Não, tem muita gente. Lamentavelmente, né? Mas a vida é assim, né, Osmar? Por isso que a gente tem que aproveitar, estamos aqui de passagem. O futebol é a vida, né? Como dizia o João Saldanha. E como dizia o Lombardi Júnior, né? Também. O Lombardi Júnior também. Agora em Curitiba, às 6 horas e 30 minutos, já tem abertura de jornada com Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera. O Cristiano Mendes, ele está perguntando aqui para o Cristian Toledo. Ô Cristian, por que que o Zapelli não vai ser titular? Então, eu vejo o Cuca, a gente até falou sobre isso na segunda, o Cuca vai optando por jogadores que tenham mais participação na marcação, mais jogadores que tenham essa ajuda, que possam colaborar. Por isso o Coelho, por isso o Julimar e por isso o Canóbio na vaga do Zapelli. Por técnica, por qualidade, não tem nem comparação. O Zapelli é o jogador mais técnico que o Atlético tem no seu elenco. Mas eu vejo o Cuca optando por jogadores mais competitivos nesse momento. Felipe Ribeiro, lá de Cerro Azul, está dizendo aqui que só da banda B, vocês são 10. O Gilmar Belan, Furacão, mais uma vitória hoje, está lá em Ibiporã, no oeste de Santo... Iporã, melhor dizendo, não Ibiporã. Ibiporã é no estado do Paraná. Iporã, Santa Catarina, está ligado conosco aqui na Rádio Banda B. Valeu! O Paulo Roberto, ele está em Fazenda Rio Grande, torcedor do Furacão. E o homem está na área, Marcelo Ortiz. Pegou uma camiseta menor do que o tamanho normal, mas está bonito, viu? Jonathan Scrock está na área. Agora 6 horas e 32 minutos. 6 e 32. Vamos dar aquele tempinho aqui para o Jonathan Scrock ajeitar tudo aqui. Já tem abertura de jornada aqui na Rádio Banda B, a Rádio Forte do Esporte, Forte da Informação. Muito obrigado ao Christopher, também está ligado conosco aqui na Rádio Banda B, a Lonaldinha. Oi, meninos, vou apostar hoje 3-1 para o Grêmio, está dizendo aqui a Naldinha, lá de Cancún, lá no Campo Cumprido. O Juarez Teixeira de Colombo, 2-1 para o Furacão hoje, para o Rubro Negro. Bom trabalho para vocês, valeu, muito obrigado, o Juarez Teixeira. Antes de passar a bola para o Marcelo Ortiz, o Luiz, jogo do Grêmio hoje, 2-1 para o Furacão. Luiz Carlos de Araucária. Valeu, Luiz Carlos de Araucária. Deixa eu te fazer um pedido. Você está na live no youtube.com/BandaBoficial. Deixa aí o seu like, o seu joinha. Tudo certo aí, Marcelo Ortiz, para a abertura de jornada, Marcelão? Tudo pronto, Osmar, tudo pronto. Vamos nessa. Vamos nessa. O nosso Balanço Esportivo vai ficando por aqui. Eu tenho encontro marcado com você amanhã, 8h15 da manhã, na CNT, com tempo extra, e volto amanhã às 5 da tarde com o Balanço Esportivo aqui na Rádio Banda B. Vem aí, Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera e a grande jornada esportiva Banda B. A Banda B apresentou Balanço Esportivo. Oferecimento Big Cores Tintas, certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, tubos, conexões e acessórios. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Plastilite é 10. Cimar Móveis Planejados. Que é o rato da Ilha do Mel, da pousada Voo Livre. Tá na ilha, tá na Banda B. Gente querida, a Banda B é nossa vida real. Parece até que é algo viral, mas é amor por uma rádio sem igual. Magia, ouvir a sua voz. Coração, não paro de escutar porque ela é sensacional. 25 anos da banda. Comunicação é conexão. São 25 anos da rádio do seu coração. Um beijo no seu coração. Não tem rádio igual. Agora, na Banda B. Jornada Esportiva. Banda B. Oferecimento Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, tubos, conexões e acessórios. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Plastilite é 10. Banda B Curitiba, AM 550, FM 79.3 MHz. Jornada Esportiva, Banda B, Marcelo Ortiz. Alô, alô, amigos da Banda B, sejam bem-vindos. A Super Jornada Esportiva Banda B, hoje é dia de emoção de futebol pelas ondas do Rádio Arena Grêmio. Grêmio Atlético, segunda rodada do Brasileirão. O jogo começa às 7 horas da noite. O Furacão vive um grande momento com Cuca e seus comandados em 8 jogos, 8 vitórias. O Grêmio vive um momento conturbado, por isso uma pressão em cima de Renato Gaúcho e seus comandados. Renato completando 500 jogos como comandante técnico da equipe do Tricolor Gaúcho. O jogo promete a segunda rodada do Brasileirão e a Banda B vai contar tudo a partir de agora para você. Brasileirão na Banda B é show! Girando o timaço líder da Banda B, eu quero saber o primeiro destaque do Furacão da Baixada. Alô, Ricardo Brejinski! Alô, Marcelo, boa noite a todos. O Atlético que busca se manter na liderança do Brasileirão, mas terá duas mudanças no time titular. Madson e Mastriani entram na equipe, Léo Godoy fica no banco, enquanto o Pablo é preservado. Quero saber o destaque também do Grêmio para o jogo de hoje, Ricardo. Grêmio! O Grêmio que vem de derrota por 2-1 para o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro, e o técnico Renato Gaúcho também faz modificações, principalmente no ataque. Na defesa, Pedro Jeromel é a novidade. Opa, tem novidade no Grêmio. Quero saber o que aguardar do jogo. Grêmio Atlético Arena, Grêmio, a bola vai rolar. Segunda rodada do Brasileirão é tema para o gigante da comunicação. Seu destaque, Cristian Toledo. Um abraço, Marcelo. Um abraço, amigos da Banda B. Espero um jogo muito equilibrado e o Atlético com todas as chances de vencer a partida contra o Grêmio. É um adversário muito forte, mas o Atlético também é forte. E está deixando claro isso durante essa temporada, Marcelo. É, está mostrando muita força. Mostrando a sua força, mostrando que tem futebol para chegar, para disputar diretamente com os grandes de igual e para ser talvez maior ainda nesse campeonato brasileiro. Quero saber o destaque da Central de Esportes Banda B. Ontem a bola já começou a rolar, hoje tem muitos jogos pelo Brasileirão. Central de Esportes Banda B, os seus destaques, Jonathan Scroc. Alô, Marcelo, amigo ligado aqui na Banda B. Ontem o Bahia venceu de virado o Fluminense por 2-1 no jogo com muita chuva em Salvador e dois golaços. Hoje, além desse Atlético e Grêmio, a bola rola para mais 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai atualizando o ouvinte aqui na Jornada Esportiva da Rádio Banda B. Esporte no esporte. Opa! Esporte. Chegou o timaço líder da Banda B batendo bola com você. Falamos para Plastilite. Tubos, conexões e acessórios. Plastilite, sua escolha inteligente em PVC. Plastilite é 10. Escolha Plastilite. Big Cores Tintas, certeza, certeza mesmo. Só Coral. O time está pronto para arrebentar. A torcida gritando, Banda B vai sintonizar. A nossa saudação à equipe técnica mais técnica do Rádio Esportivo do Sul do Brasil. Comandando os botões mágicos da Banda B, Jonathan Scroc. Na técnica de externa, Elton Salles, aquele que chega primeiro, bebe água limpa. Técnico responsável, Valdir Lopes. Alô, Valdir. Na TI tem Ricardo Botelho e Théo Júnior, transmissores potentes da Banda B. Já Mauri Soares, o eleito bem amado, uma aurora em seu próprio dia, pé do cabrito com ele, a Maria Helena. No portal Banda B, Cristian Toledo, Vinícius Bittencourt e Ricardo Brejinski. Coordenação artística de Mariana Martins, direção executiva Denise Melo, direção geral, deputado estadual e radialista. O radialista que faz com o coração. Luiz Carlos Martins, oi, oi, ele faz com o coração. Estamos chegando. Banda B Curitiba, M550 FM 79.3. Alô, Norte Pioneiro, Banda B AM 650 para todo o Norte Pioneiro e Sul de São Paulo. Conosco, Super Najuá, Irati, Futebol Interior, Cultura de Rolândia, União de Toledo, Cidade Verde, FM Maringá, Futebol na Canela, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, RDX, São Mateus do Sul, CWB News, Meio Norte, Teresina, Voz Inteligente, mais uma centena de emissoras. E nas ondas amigas da internet em qualquer parte do Brasil e do mundo. Tá todo mundo ligado. Aqui, ó. Na Rádio do Coração. É ela. É Banda B. A primeira. Hoje é dia Arena Grêmio de Grêmio Atlético. Fique ligado na Banda B. Não tem rádio igual. Brasileirão na Banda B. É show. Não tem esporte igual. Estamos apresentando Jornada Esportiva Banda B. Oferecimento Big Cores Tintas, certeza, certeza mesmo, só Coral, Plastilite, tubos, conexões e acessórios. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Plastilite é 10. Plastilite, tubos e conexões, Plastilite. As melhores opções pensando em suprir a sua necessidade. Entre o melhor preço e a melhor qualidade, eu fico é com os dois. Plastilite, tubos e conexões, Plastilite. As melhores opções há mais de 30 anos conquistando o mercado. Credibilidade caminhando a seu lado, sua obra sem complicações. Plastilite. Plastilite. Aproveite as ofertas e deixe a sua casa ainda mais bonita e confortável. Compre os móveis estofados da Simar Móveis. Móveis modulados e planejados. Entrega no prazo estipulado e montagem com qualidade. Visite a Simar Móveis. É no centro de Curitiba. Avenida Marechal Deodoro 275. Fone Watts 3223-8840. 3223-8840. O Grupo Delseg Serviços, com 30 anos no mercado paranaense, no ramo de terceirização de mão de obra, transporte de resíduos, disponibiliza ao seu condomínio a RaiSeg Portaria Remota. A RaiSeg é o serviço de portaria remota que traz segurança para você e sua família e ainda uma redução de custo que pode chegar em até 60% nas despesas mensais do seu condomínio. Solicite ao seu síndico que entre em contato com a RaiSeg Portaria Remota. www.raiseg.com.br. Ligue 3049-4747. 3049-4747. O trânsito agora. O trânsito agora. Tem tráfego complicado no contorno leste em ambos os sentidos. Quem vai em direção à cidade industrial encontra 13 quilômetros de fila desde a região do Quisizana, em São José dos Pinhais, até um pouco depois ali do cruzamento com a Avenida Rua Barbosa. Segundo a concessionária que administra o trecho, é devido a um acidente. Um caminhão que tombou próximo do quilômetro 107. Em média, o motorista leva 40 minutos para percorrer esse congestionamento e não tem alternativa válida de desvio nesse momento. No sentido oposto, quem segue em direção a Piraquara encontra a fila desde o contorno sul. A fila inicia próximo da Raul Pompeia e segue até perto ali da ponte sobre o Rio Iguaçu. 17 quilômetros de lentidão e em média 30 minutos para percorrer o trecho. Fica o alerta. T-Cross com R$18 mil de bônus, taxa zero e em 36 vezes, é só na Servopa. Teste, compare e comprove. Volkswagen vale mais. Servox é Servopa. Paz no trânsito começa por você. O trânsito agora. O trânsito agora. Saia do aluguel com a Comercial Sul Casas Pré-Fabricadas. Somente deste mês de abril, casas em madeira no padrão tábua com 35 metros quadrados, 2 e 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Construída em seu terreno. Por apenas R$ 29.600 à vista. Aceitamos seu veículo usado como parte do pagamento. Na compra da sua casa com 35 metros quadrados, ganhe um guarda-roupas de casal como brinde. Consulte as condições especiais para financiamento. Fone Watts 41-3673-2859 ou acesse acomercialsul.com.br. Certeza que seu time vai ganhar? Certeza. Certeza mesmo, só Coral. Compre toda a linha de tintas Coral na Big Cores Tintas. São 4 lojas em Curitiba e 2 em São José dos Pinhais. Compre também pelo site bigcorestintas.com.br. Telefone 3382-1864. 3382-1864. Nas ondas da Banda B, daqui a pouco a bola rola para Grêmio Atlético Arena, Grêmio, segunda rodada do Brasileirão. Quero saber as novidades do Furacão da Baixada, quem conta é ele, Atlético. Ricardo Brejinski. Atlético hoje teve que dividir as atenções com a Copa do Brasil, né? A CBF realizou o sorteio dos jogos da terceira fase da competição e o Atlético vai para o Rio Grande do Sul em o Ipiranga de Erechim pela terceira fase. O primeiro jogo vai ser lá no Rio Grande do Sul e a volta na Liga Arena. As datas ainda não estão definidas, mas o Atlético fará jogo de ida entre os dias 1º e 2 de maio e a volta entre os dias 21 e 23 de maio. O que é certo é que o Atlético terá uma mini maratona contra os times gaúchos, começando contra o Grêmio hoje, passando por Internacional, Juventude pelo Brasileirão e depois pega o Ipiranga nesse primeiro jogo. A estreia do Atlético, que entra nessa terceira fase, por ter sido o oitavo colocado no Brasileirão do ano passado, mas certamente o foco no momento é o Brasileirão contra um Grêmio que vem de derrota, então o Atlético quer tentar aproveitar o embalo. O Grêmio nos últimos 5 jogos, uma partida que foi a final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude e depois veio 2 derrotas na Libertadores, além da derrota contra o Vasco. É isso aí. Aproveita e conta também as ondas da Banda B, os times daqui a pouquinho em campo. O Grêmio vem dessa derrota aí contra o Vasco da Gama, né? O Grêmio vem de um mau momento, Grêmio! Né? Nas finais do Campeonato Gaúcho, empatou com o Juventude no jogo de ida e venceu na volta em casa por 3-1 e foi campeão gaúcho. Mas na Libertadores largou com 2 derrotas para o The Strongest e depois em casa para o Atipato do Chile. Então o Grêmio é a lanterna do grupo dele, já se complicando na Libertadores. Veio o Brasileirão e na estreia perdeu para o Vasco por 2-1 em São Januário. Saiu perdendo por 2-0, conseguiu descontar com o Gustavo Martins fazendo o gol de honra. E uma partida que o Grêmio reclamou muito de um pênalti que não foi marcado. Até a CBF afastou o árbitro da partida porque foi um pênalti muito claro que acabou interferindo no resultado de qualquer forma. O Grêmio atravessa um momento negativo e o Atlético tenta aproveitar esse momento do adversário. É isso aí, Grêmio e Atlético é o confronto de hoje que a Banda B transmite pra você, conta tudo. Vou dar um pulinho na Central de Esportes, Banda B tem muita bola rolando. Na Champions já tem vencedor também nos pênaltis, tudo isso em destaque com ele que conhece de esporte, manja de tudo também do sertanejo, samba e rock. Fala Marcelo, boa noite pra você, pro amigo ligado aqui na Banda B. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro. Ontem a segunda rodada começou com Bahia e Fluminense em Salvador. Em Salvador, o Bahia venceu o Fluminense de virada pelo placar de 2-1. O jogo ficou paralisado por praticamente uma hora por causa da chuva que caiu em Salvador. E aí o Fluminense venceu por 1-0 e o Bahia virou para 2-1 com 2 golaços da equipe baiana. Bahia 2, Fluminense 1. Jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro, além desse Grêmio Atlético, daqui a pouco também às 7 da noite tem Red Bull Bragantino e Vasco. Às 8 tem Atlético Mineiro e Criciúma, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude e Corinthians e Palmeiras e Internacional. E fechando essa quarta-feira de muito futebol no Campeonato Brasileiro, às 9h30 tem Flamengo e São Paulo. Bola rolando pela Copa Verde, Vila Nova e Cuiabá. E pela Liga dos Campeões da Europa, a bola rolando hoje já tem time classificado. O Real Madrid, que jogou contra a equipe do Manchester City. Real Madrid e Manchester City jogaram, a decisão foi nos pênaltis e o Real Madrid venceu nos pênaltis pelo placar de 4-3 e está na decisão da Champions League. Outro jogo da Liga dos Campeões, o Bayern venceu a equipe do Arsenal pelo placar de 1-0. Daqui a pouco a gente fala mais de jogos que vão acontecendo hoje e também os jogos que vão acontecer amanhã para fechar essa rodada do Brasileirão, Marcelo. Tá falado, muito obrigado, Scroque aqui nas ondas da Banda B. É hora de conferir os times, já a bola rola, tem Grêmio e Atlético nas ondas da Banda B, confronto de gigantes do sul do Brasil. Vem aí a ficha técnica do jogo. O hino de Zinderlins e Genésio Ramalho. Vem aí o Furacão Atlético. Na Banda B com Ricardo Brejinski. Então, com o Bento número 1 no gol, na lateral direita Matson com a 22, a zaga tem Kaique Rocha com a 4 e Thiago Heleno com a 44 e Esquivel com a 37 na lateral esquerda. O meio campo vem com Eric com a 26, Fernandinho com a 5 e mais à frente Julimar com a 20, Canóbio com a 14, Cuejo com a 28 e Mastriano com a número 9. O técnico é o Cuca, que tem no banco de reservas os goleiros Léo Link e Mikael, Léo Godoy para a lateral direita, os zagueiros Matheus Gamarra e Pedro Henrique, os meios campistas Zé Vitor, Felipinho, Christian, Jader, Alex Santana e Zapelli e o atacante Renan Viana. O Atlético que é o líder do Campeonato Brasileiro até agora com 3 pontos ganhos. Um jogo, uma vitória, um aproveitamento 100%. Marcou 4 gols, não sofreu nenhum, tem um saldo de 4. Pablo, Mastriani, Canóbio e Léo Godoy são os artilheiros do Furacão nesse Campeonato Brasileiro, cada um com um gol. Agora eu quero saber como vem o Grêmio, o hino de Lupicínio Rodrigues. Vem aí o Grêmio na Banda B. Grêmio! Escalado no 4-3-3 com Marquezinho no gol com a número 1, Fábio com a lateral direita com a número 2, a zaga tem Pedro Jeromel com a 3 e Gustavo Martins com a 53 e Cuiabano lateral esquerdo com a número 54. O meio campo tem Dodge com a 17, Vila Sante com a 20 e Cristaldo com a 10. Lá na frente, o ataque é formado por Pavon com a 21, Soteldo com a 7 e JP Galvão com a número 11. Esse é o time do técnico Renato Gaúcho, que tem no banco de reservas os goleiros Kaique e Gabriel Grando, além de João Pedro, Natan, Rodrigo Eli, João Guilherme, Ronald, Duqueiroz, Natan, Gustavo Nunes, Natan Fernandes e Galdino. O Grêmio ocupa nesse momento a 16ª colocação, não tem nenhum ponto ganho. São um jogo e uma derrota. A derrota para o Vasco na estreia, um aproveitamento de 0%. Marcou um gol, sofreu 2, tem um saldo negativo de 1. Gustavo Martins é quem marcou o único gol que o Grêmio tem neste Campeonato Brasileiro. Vamos fechar a ficha técnica do jogo. Quem apita o espetáculo em Porto Alegre, em Brejinski? O árbitro é Marcelo de Lima Henrique. É o árbitro da categoria Master, tem 52 anos e apita pela Federação Cearense, mas reside na cidade da Real do Cabo, no Rio de Janeiro. Por lá, atua como militar. É o primeiro dele nesse Brasileirão. Quem é o seria, Ricardo? Os assistentes são Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA, e Brígida Cirilo Ferreira, também FIFA. E o VAR, Jonathan Scott? E o VAR é o mineiro de Alfenas, Marco Aurélio Ferreira, Marcelo Ortiz. Valeu, tudo pronto para o espetáculo. Equipes daqui a pouquinho no gramado Arena Grêmio recebe o público para acompanhar Grêmio e Atlético, jogão de bola que você confere pelas ondas da Banda B. Jogo que promete, hein? Jogo que já foi decisivo por muitas vezes. É da segunda rodada, mas Campeonato Brasileiro é assim, legal é isso, né? Pontos corridos, todo jogo vale exatamente igual. A primeira rodada, o que você faz na primeira, segunda, terceira, as primeiras rodadas, pode dizer muito lá na frente. De um título, de uma Copa do Brasil, de uma Sul-Americana, ou até briga para não cair para a segunda divisão. Então, é hora de saber o que podemos aguardar. 7 da noite, a bola rola. Dentro de 7 minutos, tem Grêmio Atlético nas ondas da Banda B. Hora de opinião nas ondas do rádio. A Banda B confere com o gigante da comunicação. Cristian Toledo. Marcelo Ortiz, amigos da Banda B que nos acompanham nesta quarta-feira, primeira quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Não é a abertura da segunda rodada, como o Jonathan lembrou. Tivemos já o jogo entre o Bahia e o Fluminense e o Atlético vai para campo. E essa vitória do Bahia fez o Atlético permanecer na liderança, né, Cris? Uma vitória do Fluminense mudaria. Exatamente. Ou seja, o Atlético vencendo hoje, eu imagino que, claro, se vencer já aumenta o seu saldo em um gol. Acho que ninguém passa essa rodada se ele vencer de volta, hein? É, mantém-se em segundo. É, em primeiro, perdão, nessa segunda rodada. O Atlético é um time com condições reais de vencer o jogo diante do Grêmio. Se você for olhar nome a nome, o Atlético, no mínimo, mas no mínimo é equivalente. Mas talvez no próprio nome a nome, hoje o Atlético seja melhor em nomes do que o time do Grêmio. É uma situação que leva o Atlético a um patamar diferente no Campeonato Brasileiro. Pode ter uma participação bastante forte do Atlético no campeonato e, claro, no jogo de hoje. Sobre hoje, o Grêmio tem laterais que apoiam, em especial Cuiabano pela esquerda. O Grêmio reforça a sua linha de marcação com Vila Sante e Dodge. O Dodge marca mais do que o Duqueiroz e tem três homens muito ofensivos, Pavon, Soteldo e JP Galvão. O Grêmio vai tentar se impor diante do Atlético. O Atlético tem que jogar com inteligência. Dessa vez, não é o Atlético que tem que partir com tudo, como foi contra o Cuiabá. É um jogo em que o Atlético precisa se posicionar de um jeito diferente. Posicionar de um jeito em que vai aproveitar, é claro, os desacertos táticos do Grêmio, aproveitar os espaços que o Grêmio vai dar, mas ao mesmo tempo saber alternar entre... é o jogador que tem mais potencial definidor. Ele é mais centroavante, isso não tenha dúvida nenhuma em relação ao Pablo e em relação a qualquer outro jogador hoje do elenco do Atlético. Com o Atlético, com o Madison talvez ficando um pouco mais para cuidar do cuiabano, liberando mais o Esquivel para o jogo. Eric e Fernandinho, Eric numa posição um pouco diferente. A gente viu o Eric muito participativo contra o Cuiabá, mas talvez sem aquele brilho todo, por exemplo, do Eric do ano passado. Agora não, agora o Eric é um cara que joga para o time, né? Ele se posiciona para o time para permitir que o Fernandinho jogue, então o Eric não vai se desprender toda hora, a todo tempo, para que o Fernandinho possa ser até um criador de jogadas, por um seguinte fato: por mais que o Canobbio tenha jogado muito bem no domingo, o Canobbio não é exatamente um armador como, por exemplo, o Zapelli, que hoje é o reserva do Canobbio. Então, o Fernandinho precisa ser um jogador mais participativo no setor de armação. E aí, com isso, o Eric precisa dar aquela ajudada natural ao meio-campo para dar força e marcação para o Atlético. Coisa que os quatro atacantes, ou pelo menos três deles, fazem, que são tanto o Cuejo, quanto o Julimar, quanto o Canobbio. O Atlético vai de novo com um time competitivo, capaz de impor pressão ao adversário. Mas hoje a pressão já não está com o Atlético. A pressão está em cima do Grêmio, tanto que o público na Arena do Grêmio é muito pequeno, Marcelo. É difícil chegar lá, é difícil você ir até lá, para chegar na Arena do Grêmio é difícil. Você imagina nesse horário, né? Nesse horário mais ainda, mas o público mesmo assim é muito pequeno para o jogo de daqui a exatos 3 minutos. Uma preocupação, a de sempre, Marcelo de Lima Henrique, 52 anos, não parava com 50? É, daí eles criaram essa categoria especial, aí eles duram mais 2, 3 anos e estragam um pouco. E continuam enganando aí, né? E vem aí o seu Marcelo de Lima Henrique para complicar. A primeira rodada, por incrível que pareça, a gente acompanhou aqui na Banda B um jogo em que não houve tanto problema de arbitragem, apesar de uma reclamação ou outra ali, mas nada que fosse o caso. A arbitragem não influenciou no jogo. Mas a rodada do Brasileirão no aspecto arbitragem foi horrorosa. E tá todo mundo agora sob a vigilância da comissão de arbitragem, então qualquer deslize pode ser decisivo. Mas é a tal história. O mesmo deslize um deslize como aquele pênalti marcado a favor do Flamengo no último minuto no Bruno Henrique, feito pela equipe do Atlético Goianiense, que não foi, mas aquele lance decidiu os jogos, como o Grêmio reclama muito também de lances que podem ter decidido o jogo contra o Vasco no final de semana lá em São Januário. O Atlético tem possibilidades reais de vencer o jogo. Empate é bom? É claro que é bom. Mas dentro desse novo momento do Atlético, o momento em que o Atlético não é apenas um participante, sim um protagonista real do Campeonato Brasileiro, vencer é altamente possível. E olhando para o final do campeonato, olhando para uma luta por título, esse é o típico jogo que faz diferença no Campeonato Brasileiro. Vai rolar a bola no estádio do Grêmio, na Arena do Grêmio, e no som maior da Banda B vai chegar ele, o narrador que levanta a galera. Marcelo Ortiz. Valeu, muito obrigado, Christian Toledo. Tudo pronto para o espetáculo para Grêmio e Atlético. Jogo marcado para 7 horas da noite. A bola vai rolar dentro de instantes. Já acompanhamos a execução dos hinos. O árbitro Marcelo de Lima Henrique, árbitro experiente, que apita agora pela Federação Cearense, em que pese morar no Rio de Janeiro. É coisas do Brasil, né? São coisas do Brasil. E que é um árbitro que, em que pese ser muito experiente, é muito contestado já há muito tempo. Tomara que não atrapalhe o jogo de hoje, como infelizmente em alguns momentos a gente percebeu na carreira do Marcelo Lima Henrique, no decorrer de toda a sua trajetória no futebol nacional. Atlético em campo contra o Grêmio. O Furacão atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro. Pelo saldo, vive a primeira colocação. Está à direita do seu rádio Atlético. Atenção, torcedor! O rádio é seu, a sintonia nosso futebol. Deixa rolar! Olha ele aí de novo, para mais um desafio. Vamos juntos! Olha ele aí de novo, contagiando na banda B. Olha ele aí de novo, vibrando e torcendo com o povo, fazendo a galera feliz na banda B, Marcelo Ortiz. Começa o espetáculo, a partir de agora tem Grêmio Atlético pelas ondas da Banda B, a rádio do coração. A primeira posse de bola já é do rubro negro pela canhota, recolheu jogada, então deu toque à frente, esquivou o lançamento, cumprido, armou entre os zagueiros, antecipou, fecha a porta, fez o corte, Jeromel com ela, Gustavo Martins toca na bola, arma pela canhota, Câmara aguarda, Cuiabano preparou, tentou o lançamento, saiu errado, recuperação, vem Julimar na intermediária, solta a bola com o Eric, tabelou com o Fernandinho na minha direita, faz o giro, sai bem na marcação, pé canhoto, solta à frente, esticou demais o lance, Fábio fecha a porta, faz o corte, abre pela direita, Câmara de aguarda. Lançamento cumprido, mais errado. Esquivel ganhou mais uma, armou para Canóbio. Lá vem ele, lá vem o uruguaio. Canóbio pela manhã, não trava agora. Canóbio deu toque à frente, foi desarmado. Fecha a porta, Jeromel lá dentro da área. Arrepiou para fazer o corte. Tirou, afastou o perigo e toma em contra-ataque. Lançamento cumprido para ponta direita. Acabou de ataque, recolheu jogada. Já olhou para a área, preparou, vem cruzamento ali. Tentou Pavon, fecha junto na hora H. O general Thiago Heleno se jogou na bola e sentiu, pediu um atendimento aí, pediu pro árbitro para esperar um pouquinho aí, porque ele se jogou na frente dessa bola por aí, pra tentar evitar o cruzamento, e pelo jeito acertou o nariz dele mesmo, viu, Brejinski? Aí deve doer uma barbaridade, né? É, o Vila Sante aproveitou o espaço pra lateral, na verdade não era o Vila Sante, era o Pavon, mas o Thiago Heleno se jogou na bola e levou uma bolada no nariz, precisa de atendimento médico, mas evitou que seria a primeira jogada de ataque da partida. É, ele se jogou realmente na frente da bola, acabou levando a pior, mas evitou esse cruzamento que seria muito perigoso, né? É por isso que tem que ter muito cuidado, né, Marcelo, com esse jogo pelo lado, né? Vocês viram como o Pavon surgiu livre, lá vai o Grêmio. Chegando de novo, pela direita, cruzamento, vem pra área. Subiu bem no desvio, Kaique Rocha. Ali viu o perigo, fecha a porta, faz o corte, sai pro jogo. A bola sobra com o Soteldo, pela direita. Passa o pé sobre ela, para, porque teve choque cabeça com cabeça e tem que parar. Vamos ver se a gente consegue saber os jogadores aí. Bom, o Kaique já levantou, né? Do Grêmio é o JP Galvão. Ele tá torto, hein? É, vamos ver de volta aí no lance. Fala pra gente aí, Christian. Ele levou a pior. É, o Kaique depois... na hora que caiu também, né? É, ele... caiu, mas o Kaique também deu uma soltada de braço, ó. Mas que não precisava, mas o choque não foi esse. O choque foi na queda, se não me engano, junto com o Eric ali. É verdade. E aí o jogo parado, o Arthur vai pra lá pra ver a situação. E por isso o bola ao chão, o Soteldo tava preparando pra fazer o cruzamento. O departamento médico do Grêmio e também do Atlético já entraram. Do Atlético com o atendimento mais rápido. E o João Pedro já tá legal também, o JP já tá ali pra sair, jogador experiente e que vem numa missão em glória, né? Pra substituir o melhor jogador do Brasileirão do ano passado. E o JP é muito cobrado pela torcida. Houve até uma tentativa de mobilizar a torcida para não cobrar, não vaiar o JP Galvão durante o jogo, mas não é fácil, porque ele não faz uma boa passagem pelo Grêmio. E aí quando o pessoal compara, fica pior ainda pra ele, né? Ah, não. Comparar não, tá, aliás, não dá. Não tem nível de comparação, né? Mandar um abraço especial aqui para os nossos amigos que estão sempre ligados com a gente aqui. Grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência em Matinhos nesse momento. Aquele abraço. O Gessé e a Márcia estão em Matinhos ligados da Banda B. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. E Gessé, torcedor do Furacão, acreditando, junto com o Neto Rec. Só que junto pelas ondas do rádio, que o Neto tá lá com toda a família, lá na Inglaterra. Bola aberta pela ponta esquerda, apertou o Furacão, tentou. Fernandinho bateu, carimbou defensiva, ficou sentindo o Fernandinho. O jogo tá quente, hein? E olha, mas é um jogo pegado, como você disse, que poderia acontecer mesmo, hein, Cris? É, mas o pessoal tá começando já um pouquinho acelerado demais. A minha sensação é que houve falta no Fernandinho no lance, mas o árbitro não fez nada e depois o Coelho também teve um choque ali com o Pavon. Ó, ah não, que é isso. Se o juiz deu falta do Pavon, não dá. Porque foi ele que se lançou, Fábio, perdão, que se lançou o corpo do Coelho. Mas o árbitro disse que não deu nada ali. Não deu nada, não deu agora, nada. Agora, mais uma vez o Renato foi focalizado pelas câmeras da TV, Marcelo. falando pro Grêmio jogar pela direita em cima da dupla Cuejo e Esquivel. Olha aí, no campo de retaguarda, a bola está com Pedro Jeromel, deu toque à frente, abriu o Fábio, saiu para o jogo, lançamento cumprido, errado, recuperação tranquila, Thiago Elão do meio da rua, recua, sai da meta o goleiro, Bento está com ela, Bento para, domina, toca à frente, abre com o Kaique pela direita, Kaique Rocha faz o giro, o Grêmio marca, Sam, marca a saída de bola do time do Atlético, recomeça na intermediária, tentou, dividiu, ganhou, abriu, Cuiabano pela canhota, no meio de dois, dividiu, ganhou, na raça, toca à frente, abriu, dali Pavon, dominou, Pavon esticou demais o lance na primeira, perdeu, na segunda se esforça, tenta, chega junto com ele, Coelho de divide, fecha pra fazer o corte e recomeça campo de retaguarda, jogo pegado, hein? O Atlético com posse de bola, saiu pro jogo, Coelho saiu errado, recuperação com Pedro, Jeromel recupera, mas toca mais atrás ainda, devolve no seu campo defensivo, recomeçando o jogo, Gustavo Martins está com ela, se ligue na Banda B de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã até as 11, 3 horas de muita emoção, tem programa Luiz Carlos Martins, o rei do rádio está aqui. Luiz Carlos Martins, oi, oi. Oi, oi. Ele faz com o coração. Luiz Carlos Martins da Banda B, vale a pena se ligar amanhã, logo depois do Jornal da Banda B com Paulo Sérgio Debski Júnior e Denise Melo. Tem ele, Luiz Carlos Martins e toda a turma do rádio. Ele vai até às 11 quando chega Roberto Insta, Alegria está no ar. Programação, liderança absoluta, Banda B de todas as manhãs. Estamos com 5,5 de bola rolando, a posse de bola é do Atlético, campo de retaguarda pela direita, para, domina, Kaique Rocha, tá com ela, devolve a frente, abriu no campo de retaguarda, a bola está com o Thiago Heleno, preparou, soltou Esquivel pela ponta esquerda, recolheu, devolveu, mais atrás ainda, solta a bola com o Thiago Heleno, capitão do time, soltou para Bento, pé direito, quebra essa bola, liga à frente, Bento, liga aberto pela ponta esquerda, meteu bola para Canóbio, chega junto com ele, sobe no cabeceio, ganha Jeromel na primeira, na segunda, Jeromel tentou com o pé direito, saiu errado, ganhou bem Canóbio, solta a Marcelino e tentou bater o carimba, perde de novo, a recuperação no campo de retaguarda com Gustavo Martins, jogo obrigado, bola aberta pela esquerda, campo de retaguarda, vem pro jogo, cima do Grêmio, tome contra-ataque, bola aberta na ponta, pela direita, recolheu, jogada, fez a finta, dominou, colocou na frente, abriu o toque, pediu pelo meio, ele tocou, subiu bem no cabeceio, fecha para fazer o corte, na primeira cortou Matson, na segunda posse de bola de novo é do time do Grêmio, pela esquerda com Cuiabano preparou, esticou demais o lance, muito forte na ponta, a bola acabou se perdendo, linha de fundo, só tiro de meta. Agora você percebe, né, Marcelo, que é outra configuração de jogo, né? O Grêmio marca mais, o Grêmio pressiona o Atlético na saída de bola e o Grêmio também toma a iniciativa do jogo. No domingo, o Atlético tomou a iniciativa do jogo o tempo inteiro. Agora, há mais equilíbrio. O Atlético tenta atacar, mas o Grêmio vai marcando forte. Cristian Toledo explicando o jogo para você nas ondas da Banda B. A bola está com o Bento, por isso ele quebra mais uma vez essa bola. Liga à frente, abriu o Coelho, tentou no cabeceio, ligou à frente, abriu o Mastriani. Mastriani devolveu na ponta, abriu jogada para Canóbio, pé direito. Canóbio cortou para o meio, saiu do Cuiabano, pé canhoto, devolveu, soltou com o Julimar. Julimar girou meio colou nele, Julimar está no fundo, preparou, cruzou na área, defendeu o goleiro. Cruzamento saiu fechado, o goleiro estava ligado no lance aí. Hein, Ricardo? É, o Coelho conseguiu um bom escape pela direita, foi o melhor ataque do Atlético no momento, mas o Marquezinho foi, se antecipou e conseguiu fazer a defesa, uma defesa tranquila, mas que evitou a primeira finalização do Atlético. É, experiente Marquezinho, goleiro argentino, estava ligado. Aliás, que tem de argentino, uruguaio, campeonato brasileiro, quando abriu esse leque aí, principalmente o Grêmio já tem essa tradição. O Atlético é um dos que mais contratou ultimamente também na América Latina. A né? CBF divulgou um número que para mim foi impressionante. São 300 jogadores estrangeiros nos 20 clubes do Campeonato Brasileiro. É, especialmente aqui da América Latina, em razão da economia da América do Sul. São, né? 300 nas séries A e B. A e B. Porque senão ia ser 15 estrangeiros por time, daí não ia ser o caso. Ia ser demais. Não, são 300 jogadores nas séries A e B. Mas mesmo assim, se dividir bem, divididinho, dá uma média de 7,5, que não dá? Pois é. Eu acho que estão mais na Série A, uns 8 ou 9 em cada time, hein? É. Ó, e no jogo de hoje tem 9 estrangeiros em campo. Dos 22, jogando, quase metade é paraguaio, ou venezuelano, ou argentino, ou uruguaio. É isso aí. Bola pela meia esquerda, campo de retaguarda, recomeça o Grêmio, sai errado, boa recuperação do Atlético, de novo o argentino Coelho, toca para o Uruguai, o Kel Canóbio, abre pela ponta esquerda, colocou na frente, caiu, foi desarmado. Ele pede falta, segundo o árbitro, tranco normal. O árbitro não viu nada, não viu falta do Vila Sante para cima dele não, aí, hein, Ricardo Brzezinski. É, na verdade o Marcelo Lima Henrique não está querendo apitar muita falta, todas as jogadas de contato ele manda a jogada seguir, e ali foi um encontro do Vila Sante com o Canóbio, o Vila Sante conseguiu fazer o desarme, mas a bola bateu no Canóbio e tiro de meta pro Grêmio. Você deve estar pensando isso que você falou, né? Muito argentino, muito uruguaio, venezuelano vão apitar do jeito que apita na Libertadores. Vai ser, né? Libertadores. É, por aí. Vamos ver se vai dar certo. Tem que saber controlar, né, Cris? Até rolar o jogo, até é legal deixar correr mais o jogo, mas tem que saber controlar, senão o pau canta. É. E quando canta é uma loucura. É. Ai, cobra grande. Atenção, ouvinte, Banda B. Se ligue no tempo. Música. gravado os 9 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de partida, primeiro tempo de jogo e o placar do Brasileirão, anote aí! Na Arena do Grêmio! Grêmio! 0! Atlético! Também 0, Scroque! Pelo Campeonato Brasileiro, ontem o Bahia venceu o Fluminense por 2-1. Jogos das 7 horas da noite, o Red Bull Bragantino faz o primeiro gol e faz 1-0 no Vasco, o Red Bull Bragantino. Às 8 da noite, a bola rola para Atlético Mineiro e Criciúma, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude, Corinthians, Palmeiras e Internacional. Abraçando a Ana Lúcia Torres, lá da Vila Guaíra, e também a Geni. A galera confirmando a audiência, 98407-0550. Com Marcelo Ortiz, tá na Banda B. Na verdadeira emoção do futebol, Gil ligado conosco, 10 de bola rolando, bola aberta pela ponta esquerda, apertou o time do Grêmio, antecipou Kaique Rocha, descarrega, mete a lateral do gramado, manual, marca o árbitro, lateral pela ponta esquerda pro time do Grêmio, cuiabano se prepara pra cobrança, vai mandar todo mundo à frente, todo mundo pra boca do gol, 1, 2, 3, 4 homens lá dentro, e lá vem o Cuca Ball reverso. Não, preferiu curtinho na bola, toca à frente, arma pela ponta esquerda, Kaique apenas protegeu, tentou, caiu no gramado, JP Galvão tá valendo tudo isso, fecha a porta, Matson alivia o perigo, descarrega de qualquer maneira, Matson solta à frente, mas a segunda bola é tranquila com o Jeromel, recua do meio da rua, sai da meta o goleiro, Marquezinha está com ela, e com o pé direito já quebra essa bola, liga à frente, saiu pro jogo, se mandou, balãozão, saiu errado, boa recuperação, Fernandinho, meteu qualidade, abriu, perdeu, pique da bola agora, Mastriani. Era um bom lance, Mastriani deixou passar um pouquinho. Perde um bom ataque do Furacão, a recuperação do Atlético lá na retaguarda com Kaique Rocha. Plastilite, tubos, conexões e acessórios. Plastilite é sua escolha inteligente em PVC. Plastilite é 10. Comandando as emoções do futebol, já temos 11 de bola rolando. E a posse de bola é rubro-negra, recua de bola de novo com o goleiro Bento, pé direito, Bento inverte o lance, abre, dali para Matson, cutucou pro meio, matou no peito, colocou à frente, abre, armou pela direita, campo de retaguarda, vem os caras, Julimar na intermediária, parou, pisou na bola, devolveu no campo de retaguarda, o Grêmio marca, dificulta a saída de bola do Atlético e toca, então coloca no chão, abre jogada, Fernandinho, Julimar tabelou com ele, soltou para Coelho, Coelho no corredor pela meia esquerda, boa jogada por aí, Coelho preparou do meio da rua, dali bateu direto pro gol! Passa a bola à esquerda, o goleiro Marquezinho comemora, mas se caindo pela ponta, ele já arrisca, imagina essa, que ele recebeu de frente pro gol, estava distante, mas daí ele arriscou, né? Linha de fundo, só tiro de meta aí. Fala pra gente, Brzezinski. Uma boa jogada de ataque do Atlético, Coelho recebeu a bola em círculo do meio de campo, foi avançando, o Canobbio foi abrindo pela esquerda com opção, Julimar pela direita, mas... teve espaço, o Canobbio finalizou e a bola passou rente à trave do Marquezinho. Esse foi um chute muito bem dado pelo Coelho. Foi azar agora dele na finalização. Mas deu pra ver, Marcelo, que o Atlético tem espaço. Quando o Fernandinho clareou o jogo pro Julimar, ficou quase de mano o ataque do Atlético com a defesa do Grêmio. É passar essa primeira linha, que tá bem adiantada, né? Com o JP e aí, já ali numa outra linha, Soteldo, Pavon, Dodd, Vila Sante, que estão bem mais próximos ali. Se passar dessa primeira linha, o Atlético vai ficar na boa. Você pode sair do aluguel, é claro que pode. Ligue agora para Comercial Sul, casas pré-fabricadas e pare de pagar aluguel. É o WhatsApp, esse número aqui, ó. 3673-2859. O WhatsApp tem informações sobre casas pré-fabricadas com a Comercial Sul. 3673-2859. Show de bola, Banda B. Show. Show de futebol pra você. Caminhando a 13 minutos de bola rolando. Placar do jogo aqui, 0-0. A posse de bola é do time do Grêmio. Recomeçando o jogo no seu campo de ataque pela direita. Lateral, Fábio pra cobrança. Lateral pela direita. O Atlético marca bem. O time do Grêmio vem tentando chegar. Grêmio com o uniforme 1. Com as suas listras em vertical, em preto, azul e branco. Lateral que Fábio vai fazer a cobrança. O Atlético tradicional, uniforme rubro-negro. Bola aberta pela direita. No 2 na tabela, toca mal, Fábio. De graça, lateral do gramado, manual marca o árbitro a favor do Atlético, lateral que Esquivel vai fazer a cobrança. E veja como o lateral é para o Atlético e o Grêmio não sai da garganta do rubro-negro. Aquilo que você dizia, Christian, já caminhamos aí para 14 minutos de jogo e segue uma marcação pressão do Grêmio, hein? E o Atlético tem dificuldades para sair, mas quando sai, agora houve uma falta no Mastriani, mas quando o Atlético consegue se desvencilhar, teve boas chances, né, naquele cruzamento do Canobbio e depois no chute do Coelho. É o desafio de superar essa linha bem adiantada, mas o Atlético tem espaços para atacar. Falou, Cristian Toledo, caminhando a marca de 14 minutos de bola rolando de jogo aqui. Para Grêmio e Atlético, placar do jogo é 0-0. Bola aberta pela esquerda, lançamento cobrido para a área, tentou Julimar, sai da meta o goleiro. Com tranquilidade, Marquezinho pratica firme e boa defesa. Você ouviu o toque, Scroque marcando 14. Então atenção, ouvinte, Banda B, se ligue no tempo. Thank you. 14 minutos de bola rolando, o primeiro tempo, 14 de jogo. Na Arena Grêmio, o primeiro tempo e o placar, anote aí! O placar tá escrito assim, ó. Grêmio! 0. Atlético! Também 0. Conta mais pra gente aí, Jonathan Scrock. Hoje só um jogo pra terminar essa quarta-feira de futebol no Campeonato Brasileiro. Às 9h30 da noite, a bola rola pra Flamengo e São Paulo. E essa rodada tem término amanhã, às 8 horas da noite. Às 9h30 da noite, tem Botafogo e Atlético Goianiense. Abraçando o Elias e também o Luiz, a galera, e o Evandro. A galera tá ligada na nossa live no YouTube, youtube.com/BandaBoficial. Vai lá, aproveita, é claro, deixa o seu like. Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera. A emoção do futebol na Banda B. Bola aberta pela ponta esquerda, está com o Coelho, preparou na ponta esquerda, dois a sua marcação, faz a finta no primeiro, no segundo, saiu bem com ela, dominou, Cristaldo vem pra cima dele, ele liga atrás, abre com o Fernandinho pela meia canhota, Fernandinho faz o giro, sai da marcação, devolve mais atrás ainda, grande ciclo, a bola está com o Eric, Eric inverteu, meteu pra lateral direita, Camão em cima, dali solta a bola, encontra pela meia direita, parando, dominando o Matson, Matson liga, devolve no campo de retaguarda, abre jogada, Kaique Rocha devolvendo com o Thiago Heleno, tocando no seu campo defensivo, certeza que seu time vai ganhar, certeza, certeza mesmo, só Coral, compre toda a linha de tintas Coral na Big Cores Tintas, Curitiba e São José dos Pinhais, ligue 3382-1864. Comandando as emoções para você, 16 minutos de bola rolando, placar do jogo aqui, 0-0, 0 Grêmio, 0 Atlético, e o Atlético com posse de bola, a intermediária então, Thiago Leno recua, sai da meta, Bento recomeçando com os pés, soltando a frente amigo, com Kaique Rocha, Kaique Rocha na parada, ele para, espera, não tem para quem tocar, a marcação é forte, agora devolve atrás, tá com dificuldade para sair lá de trás, time rubro-negro, então quebra essa bola, o goleirão Bento, Bento liga, direto, ataque, armou jogada para tentativa de Mastriani, tentou no cabeceio, divide, na primeira perde, na segunda vem, segunda bola, recuperação na retaguarda, Julimar toca para trás, devolve na direita, campo de retaguarda, arma jogada pela direita, está com o Eric, Eric parou, dominou, soltou com o Thiago Heleno pela canhota, campo defensivo, Thiago Heleno inverteu o lance, abriu na ponta, pela ponta esquerda, se manda pela canhota, vem buscar, Esquivel, Esquivel tá com ela, recolheu, fechou pro meio, tabelou com o Fernandinho, no meio, Fernandinho protege, sai da marcação, protegeu, vai tentar lançamento aí, não, cutucou, agora sim, solta a frente, boa jogada com o Mastriani, tabelou com o Esquivel, Esquivel fechou pro meio, perdeu, Eric vem na recuperação e arma pela ponta esquerda, soltou bola boa pra Julimar, Julimar cortou pro meio, devolveu pra Esquivel, bola boa, Esquivel tá no fundo da área, Pecaio tentou o cruzamento pra área, travado na hora H. Era uma boa tentativa, um bom ataque do Furacão, a recuperação, Cristaldo vem na retaguarda, apoia a defensiva, sai pro jogo, Tabelli vem com ela, dois a marcação, Coelho usa o corpo, protege, divide e ganha Coelho de qualquer maneira no campo de retaguarda. A recuperação é do Atlético e o árbitro tá mandando seguir. Aquela observação do Brezinski que é verdadeira, ele tá deixando, não tá parando em cada falta não, ele tá mandando seguir no jogo, nesse jogo aí, ó, essa jogada foi de corpo, é verdade, mas na intermediária é muito comum, né, Cris? O árbitro marcar e tá mandando seguir, bom pro jogo, pelo menos até agora, né? É, o jogo começou meio quente, né, Marcelo, mas agora as coisas meio que parece que se acalmaram e o Atlético melhora no jogo. Quando o Atlético vence essa primeira linha de marcação, o Atlético é muito perigoso. Agora o Esquivel tava ali na boca do gol. Só não pode recuar assim, né? É, recuou, tocou na bola, saiu pro jogo, a bola com o Eric, Eric tentou meter um chapéu, saiu errado, perdeu na primeira, na sequência a recuperação com o lateral pela direita, acabou em cima, lateral pro time do Grêmio que aperta, que pressiona, com 17 minutos e meio de bola rolando, 17 e meio de jogo, placar tá escrito aqui, ó, tá 0-0, o jogo tá quente, o Atlético conquista, bate bola pela canhota, com o Coelho, bom lançamento pra Canóbio no meio do caminho, Jeromel, fecha bem a porta, faz o corte, Jeromel recomeça o jogo, ele solta a frente, abre, Vila Sante pela canhota, recolheu, curtiu na bola, solta Cuiabano pela ponta esquerda, devolveu para Vila Sante, Vila Sante colocou na frente, se esticou todo para fechar a porta, Kaique Rocha descarrega o perigo, mete a lateral do gramado, manual, marca o árbitro, lateral pro Grêmio pela ponta esquerda, lateral rapidamente, Soteldo tem pressa, cobra, liga atrás, abriu Cuiabano, tabelou com Soteldo, Soteldo fechou pro meio, abriu, boa jogada, armou, Dote preparou do meio da rua, inverteu, cutucou para a direita, e dali solta a bola, Pavon, Pavon cruzou na boca do gol, no desvio é rede! Grêmio! Gol! Grêmio! Cristaldo! Pavon cruza na pequena área. E aí o Cristaldo, bola rasteirinha, antecipa os zagueiros, pé direito, bate alto, tira de Bento. Estufa eles do Atlético. Sai na frente o tricolor gaúcho. Cristaldo, camisa 10 brilhando pro Grêmio. Na marca de 18 minutos de bola rolando do primeiro tempo, Cristaldo escreve no placar. Grêmio! 1. Atlético! 0. E nessa, o goleirão Bento não viu nada, você viu tudo, Ricardo Brezinski. uma falha de marcação na área do Atlético, numa jogada do Grêmio que começou pela esquerda com o Dodge, ele foi carregando, abriu pela direita para o Pavon, que encontrou o Cristaldo livre. O Pavon cruzou na pequena área e o Cristaldo se antecipou ao Bento, saindo da marcação tanto do Thiago Leno quanto do Kaique Rocha, e só teve o trabalho de empurrar para as redes na saída do Bento. O Renato pediu muito para o Grêmio atacar por aquele lado, e deu certo. Jogada bem trabalhada, o Pavon cruzando, normalmente o Pavon ele tenta também o arremate, mas ele cruzou bem, esse Cristaldo, que é um baita jogador, Marcelo, fez o primeiro gol. O Atlético estava bem no jogo, tem que manter o ritmo, mas agora o Grêmio está na frente, 1-0, gol de Cristaldo. Jonathan Scroc. É o segundo gol que marca o Grêmio nesse Brasileirão, é o primeiro que sofre a equipe do Furacão. Cristaldo é o primeiro dele no Brasileirão 2024. É a Banda B contando pra você. Se ligue na Banda B todas as manhãs. Você acorda com a notícia. Tem Jornal Banda B das 5 às 8 horas da manhã com Paulo Sérgio Debs Júnior, Denise Mello e a melhor equipe de jornalismo do rádio. Jornal da Banda B. Vale a pena se ligar no Jornal da Banda B. Todas as manhãs você acorda sempre muito bem informado. Bola parada aqui no campo de ataque, apertava o time do Grêmio. Foi lá o Eric, fez o corte, meteu pela linha de fundo, escanteio pela ponta esquerda. A cobrança é rápida, a bola está consultando pela ponta esquerda. Recolheu, fez a finta, tabelou, tocou na boca do gol, bateu, carimbou a defensiva, a bola explodiu, sai Bento. Deu um soco nela, saiu esquisito, Bento completou a jogada, tirou da área, afastou Esquivel, meteu a lateral do gramado, manual marcar o árbitro. O lateral a favor do Grêmio que mete pressão. O Grêmio faz 1-0 e continua atacando, pressionando, caminhando a marca de 21 minutos de bola rolando o primeiro tempo de partida. Placar do jogo 1-0, o Grêmio tem muita bola para rolar. Lateral, Fábio se apresenta para cobrança do time gremista. Vai tocar para trás, não, toca para frente. Arma pela direita, lateral já cobrado, toca. Num 2, preparou, passou, Pavon pediu, recolheu, recebeu, Pavon liga atrás, abriu Vila Sante, pé canhoto dali, bateu pro gol à direita. Bento acompanha, mas foi mais distante, apenas acompanhou pro protocolo. Só tiro de meta aí, Brzezinski. O Vila Sante recebeu ali na entrada da área. A bola passou muito longe do gol. Foi um chute tranquilo pro Bento, não precisa nem se preocupar, só pulou para aparecer na foto. Estamos com 21 minutos e meio do primeiro tempo. O Grêmio está metendo 1-0. Bola parada, vai recomeçar o jogo então. O Bento para quebrar essa bola, para ligar lá na frente no campo ofensivo. Placar do jogo está 1-0, mas o Grêmio não sai da garganta do Atlético. Dificulta a saída de bola, dificulta jogar o time rubro-negro. Agora sim, Bento quebra essa bola. Liga à frente o goleirão do Atlético. Ele ligou na ponta direita, campo ofensivo. Solta a bola, vem buscar o futebol de Eric, busca o ataque. Eric escorregou um pouquinho, deu toque na frente, saiu errado. Recuperação cuiabano, lança, arma pela ponta esquerda. Da campo ofensivo, toca a bola, passou, se mandou com ela pela canhota, Cristaldo, dominou, inverteu o lance, segundo gol da meia direita, campo ofensivo, saiu, boa jogada, preparou Pavon, soltou pra Fábio, Fábio tá na área pra Pavon, pro gol, Bento! Que defesaça de Bento! A bola está com o Soteldo, tá na área, cruzou na boca do gol, Kaique Rocha, cabeceou, cortou, o Iabano dali, bateu pro gol, subiu! A bola se perdeu! Aí o Cuiabano isolou, mas anteriormente o Pavon bateu muito bem na bola. E que defesaça do goleiro Bento, hein, Brzezinski? É uma jogada do Grêmio pela direita com o Fábio tocando para o Pavon, e na entrada da área ele tocou colocado, bateu colocado, mas o Bento se esticou e de mão trocada fez uma grande defesa, impedindo o Grêmio de fazer o segundo gol. Defesa de cinema do Bento, de cinema, e o Pavon tá ganhando o jogo por enquanto. O Pavon é disparado o melhor jogador em campo. Aí é difícil pegar ele e marcar, né? Porque ele é misterioso. Pavon misterioso. Pavon misterioso. Não é o problema, esquentada, é que ela, né? O problema é que ela tem um público-alvo menor, né? É, então. O pessoal já não lembra, mas... Eu, para lembrar dessa, foi difícil. A Raiseg Portaria Remota traz segurança para você, para sua família, com uma bela redução de custos do seu condomínio. Então, agende uma visita com a equipe da Raiseg. Raiseg.com.br ou ligue 3049-4747. 23 de jogo, placar do jogo 1-0, o Grêmio, o Atlético tem que apertar, tem que pressionar, tem que empatar, mas quem aperta de novo é o Grêmio. Bola com o Soteldo pela ponta esquerda, recolheu, tocou à frente, tabelou Vila Sandi, devolveu com ele, Soteldo bateu, carimbou, foi errado, foi desarmado, perdeu, recuperação do Atlético no contra-ataque, tentou, caiu o Fernandinho, perdeu a recuperação, tá valendo tudo isso pro time do Grêmio. Bola aberta pela ponta esquerda, lá vem Soteldo, perigoso Soteldo, inverteu o lance, meteu bola pra Pavon, invadiu, dali bateu pro gol, Bento! Bento de novo. O Bento tá tendo que trabalhar hoje, hein? A jogada foi boa, o Soteldo saiu lá da canhota, inverteu. E mais uma vez o Pavão também tá querendo fazer o dele. Ela teve um desviozinho enganando o Bento. Caindo bem, o goleiro foi lá pra buscar no canto esquerdo. Mas o desvio do Esquivel quase fez essa bola entrar, hein, Brzezinski? É, se o Pavão é o grande destaque do Grêmio, o Bento tá se destacando pelo Atlético, né? Mais uma jogada pela direita, o Pavão chutou a bola, o Esquivel desviou a bola e o Bento evitou ali no cantinho, mandando pra escanteio. 1-0 pro Grêmio e escanteio pro Grêmio. Essa foi mais difícil que a primeira, Marcelo, porque tem uma mudança de direção no caminho. Bola parada, escanteio pro Grêmio, já cobrado, primeira tarde, desvio de cabeça, sobe. O desvio para fazer o corte Mastriani. Eu também tive a impressão que foi o Mastriani, mas ele que reclamou dizendo que não. No primeiro momento me pareceu escanteio também, né, Brzezinski? É, o árbitro deu o escanteio ali, mas o Mastriani disse que não tocou nele. Bola parada, escanteio, todo mundo para a área, o Cristaldo para a cobrança. Prepara Cristaldo, autor do único gol da partida aos 18, o Grêmio vence por 1-0. Primeiro tempo de jogo, já passamos a marca de 4, caminhando a 25. Ele fez cruzamento, meteu bola, meia altura, muito baixa essa bola. Fecha bem a porta, aliviou uma Siriana e arma contra-ataque, solta a bola craque para Canóbio. Canóbio cai pela ponta esquerda, recolheu, parou, pisou na bola, Coelho já se mandou em velocidade. Ele preferiu no meio, esperou um pouco mais, agora sim fez lançamento. Entre o zagueiro, solta a bola, arma pela ponta esquerda, recolheu, fez a finta, Esquivel, toca na bola, abre com Coelho, Coelho cortou. Sobre o meio, Soteldo colou nele, Coelho devolve na intermediária, solta lá atrás, abre jogada com Eric pela meia canhota, Eric inverteu o lance, devolveu na zaga central pela direita, campo de retaguarda com Kaique Rocha mais atrás ainda com o Thiago Heleno, recomeçando o jogo pro time rubro-negro, capitão do Atlético, Thiago Heleno, aos 25 e meio, ele solta a frente pra Fernandinho, Fernandinho se manda com ela, arma pela meia direita, o ataque é rubro-negro agora, ele abre os braços, não tem pra quem tocar, se desloca então, vem pro jogo, se manda Coelho, passa, pede, recebe, se deslocou, devolveu mais atrás ainda, abriu, Fernandinho inverteu o lance, inverteu mal, tocou mal na bola, Vila Sante corta, alivia o perigo e recobre. Começa pro Grêmio no campo de retaguarda. Atenção, ouvinte, Banda B, se ligue no tempo! Chegando a 26 minutos de bola rolando, 26 de jogo. Esse é o primeiro tempo de partida, Banda B, o placar, anote aí! Na Arena Grêmio! Grêmio! Um Cristaldo! Zero. Fala mais, Jonathan Scrock. Daqui a pouco, 8 horas da noite, a bola rola pela Copa Verde para Vila Nova e Cuiabá. Mas, e por enquanto, o jogo das 7 da noite, o Red Bull Bragantino segue vencendo o Vasco pelo placar de 1-0. Abraçando a Nicole do Novo Mundo e o Evaristo lá de Piraquara. A galera confirmando a audiência aqui no WhatsApp. 98407-0550. Só dá Banda B na parada. Que emoção no futebol! Eu tô aqui pra isso! Com o timaço líder da Banda B, não tem rádio igual. 26 e meio de bola rolando, o jogo tá parado pela canhota, falta pro Grêmio. E de bola parada de novo, o Grêmio vai tentar chegar por ali, Ricardo Brzezinski. É, na verdade teve uma falta no meio, quase no meio, na intermediária, sem a bola, que o Kaique Rocha derrubou o adversário, o juiz deu a falta e o Kaique ficou muito. E foi até pra ver se não tinha sido uma agressão sem bola, sem lance de bola. Ok. Foi pra lá, escutaram que tá tudo ok, foi normal. Foi mas, falta, mas nada mais grave. Mas você viu, Marcelo, que a estratégia do Cuiabá já não se aplica no jogo do Grêmio. O Atlético voltou a ter dificuldades para chegar agora, porque o Grêmio agora volta um pouco mais, né? Depende muito do Fernandinho. O Fernandinho tem que fazer o Atlético jogar. E aí ele com a bola, Fernandinho, solta a frente, abriu da ponta, pela direita, recolheu jogada, fez a finta, devolveu o Zulimar mais atrás ainda, de novo com o Fernandinho, Fernandinho abre, Matson pela direita, Matson parou, dominou, devolveu jogada para Fernandinho, Fernandinho no meio de dois, deu toque à frente para Canóbio, se movimentou bem Canóbio, devolve com o Fernandinho, ataque do Atlético, Fernandinho tá com ela, recolheu, parou, dominou, esperou, não tem para quem tocar, não é a primeira vez, Fernandinho abre os braços, então tá tendo opção, deu toque para trás, então Kaique Rocha recua a bola, sai Bento com ela, recomeçando o jogo, soltando com o Thiago Heleno. Conheça Via Luante, moda masculina, que trabalha com o melhor da moda tradicional, esportiva, casual e criativa. As melhores marcas e muita qualidade. Fique sempre por dentro das tendências da moda e surpreenda-se com o atendimento Via Luante. Quer andar elegante? Via Luante. Tem no shopping Água Verde e também na rua Estados Unidos, do Bacacheri. Banda B, a rádio do coração. Aí na Via Luante diz que o ouvinte Banda B tem um desconto especial, sempre ouvinte Banda B, na Via Luante, Shopping Água Verde e também no Bacacheri. 28 e meio de jogo, a bola está com o Fernandinho, preparou, faz bom lançamento, abriu Canóbio, Canóbio devolveu na ponta, soltou pela direita, vem cruzamento para a área, preparou o Matson, soltou o Julimar, girou dali, bateu pro gol, a bola passa à direita. a linha de fundo, agora funcionou o Atlético no ataque pela direita, a jogada foi em velocidade e dessa vez quase acertou, o Matheus fez cruzamento perfeito, Julimar só girou, tirou do goleiro, mas ela caprichosamente se perdeu aí, Brzezinski. Uma jogada trabalhada em velocidade, o Canobi encontrou o Matheus passando pela direita por trás da marcação e o Matheus já vendo a área, cruzou e o Julimar dominou, mas bateu mal e tiro de meta para o Grêmio. 29 de jogo, placar do primeiro tempo, 1-0 Grêmio. Ligue agora para Comercial Sul e saiba como você pode parar de pagar aluguel. A Comercial Sul, casas pré-fabricadas. Ligue ou mande WhatsApp no 3673-2859. Comandando o futebol, 29, meio de bola rolando, poste de bola, campo de retaguarda para o time rubro-negro, Mastriani vem buscar na intermediária, com ela Mastriani preparou, deu toque à frente, abriu o Canobio, Canobio devolveu para Fernandinho, Fernandinho bem com ela, pé direito, preparou, deu toque à frente, esticou, boa jogada, fez a finta, vem cruzamento para a área, se joga na bola, fez o corte, ali viu o perigo, tirou o Jeromel na primeira ele corta, na segunda bola sobra de novo pela ponta, recolheu a jogada, fez a finta, lá vem Coelho, Coelho, pé canhoto, lançou para a área, desviou contra o patrimônio, sobrou Esquivel, soltou, agora Canobio girou, bateu só. Sobe a bola e se perde. A linha de fundo, mas já não valia mais nada, né? Já está marcada irregularidade aí pela senhora Brígida Cirilo Ferreira. Isso é impedimento do Mastriani na jogada, que não tocou na bola, mas interferiu no lance. Verdade. E Marcelo, o Cuca já chamou o Alex Santana para aquecimento. Talvez tenha mudança ainda no primeiro tempo. Olha aí, Cristian Toledo. É, já vamos ver quem vai sair aí, Ricardo. Já vai... O bigode do Cuquinha tá bonito, né? É, né? Será que é o Coelho? Cara, então, os caras podiam facilitar. É o Coelho. Coelho. Bárbaro, né? Também. Não, e assim, não me parece ser uma questão... É, não é uma questão técnica, não, ou de lesão, Marcelo. É uma parte tática. A gente acabou de falar que não dava pra jogar igual o jogo do Cuiabá. E agora o Julimar já vem pro lado, ó. O Cuca tá... explicando porque é aquela coisa também, né? O Coelho é mais um golpe, né? Se ele já tá sem confiança, né? Mas o Atlético já muda, faz uma linha com o Canobio, com o Alex Santana, com o Julimar e com o Fernandinho. O Atlético vai pro 4-1-4-1. Muda radicalmente de estrutura tática para tentar conseguir equiparar o meio campo. Por qual era o problema, Marcelo? Como saíam Coelho, Canobio, Mastriani e Julimar, ficava o Fernandinho e Eric para 5 do meio campo do Grêmio. Agora ele tenta equilibrar as ações. É, o Cuca já percebeu, mexeu no, com uns 30 minutos do primeiro tempo, ele mexe. É porque não dá pra também esperar tomar mais um gol do Grêmio pra tentar mexer. Tá 1-0 já pro Grêmio. Recuo de bola, sai da meta o goleiro. Marquezinho toca a frente, ligação direto, ataque abriu pela ponta esquerda. Sai da meta o goleiro Bento, saiu da área. Esperou e voltou Bento. Na área praticou firme, boa defesa. Atenção ouvinte, manda ver, se ligue no tempo. De bola rolando agora, 31,5 de jogo. Estamos vivendo o primeiro tempo de partida. Banda meio, placar, anote aí. Na Arena Grêmio. Grêmio 1 Atlético 0, mas é a vez do Furacão atacar agora. Pela direita, a bola está com o Julimar. Passou o pé sobre ela, preparou, ligou atrás, abriu o Fernandinho. Fernandinho na área, vem cruzamento, bateu o carimbó defensivo, a bola subiu e se perdeu. Escanteio o Furacão, que agora vai meter pressão aí, Brzezinski. Mais uma jogada pelo lado direito, com o Matson aparecendo como opção pela ponta ali. Dessa vez o Fernandinho recebeu e tentou o cruzamento, escanteio para o Atlético. Escanteio, Furacão, todo mundo pra área. Fernandinho orienta os companheiros à área. O Alex Santana acabou de entrar, tá cheio de vontade. Cruzamento vem na primeira trave, buscou o Mastriani. Subiu no cabeceio, Jeromel cortou. Na segunda, bola sobra, sobe Fábio, corta. E o Alex acertou ele, hein. Foi um lance perigoso e vai subir um cartãozinho amarelo aí pro Alex Santana pelo jeitão, hein, Brigitte. Ele foi tentar dar uma bicicleta ali, pegar a bola no rebote do cabeçalho do Thiago Heleno, acabou acertando o adversário, acabou de entrar e já vai receber o primeiro cartão amarelo do jogo. Agora o Grêmio tá reclamando demais também, nada a ver, né? Foi falta, cartão amarelo, tudo beleza, mas assim, ele nem acerta, né? Ele acerta o abdômen, né? Ele atinge, claro, o abdômen do Fábio. É falta, é pra cartão, mas não é o desespero de... Chegou a pegar a mão do Fábio, que tá um pouco aberta assim, mas não... É um lance que normalmente os árbitros acabam, às vezes, até expulsando se acerta o rosto, né? Isso não foi o caso. Não foi o caso. E lembrando que o Fábio é o irmão do Rafael, lateral do Botafogo. Tá ali, aqueles gêmeos que jogaram no Manchester United. Já tá recuperado. Ah, não, tomou amarelo, já ficou bom, né? É, já ficou bom de volta, né? Amarelinho já resolve tudo. É, o que é? Ah, para alguns o azulzinho, é verdade, mas isso aí para o amarelinho já resolveu. Então, Scroc, eu confirmo. O placar continua escrito assim, ó. Grêmio 1, Atlético 0, Scroc. Pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada, 8 da noite, 4 jogos. Atlético Mineiro e Criciúma, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude, Corinthians, Palmeiras e Internacional. Abraçando a galera ligada na nossa live, a Arlete, o Marcelo e também o Tony Ribeiro. A galera lá curtindo nossa live e comentando. Já aproveita, claro, deixa o seu like. Banda B, arroba Banda B Oficial no YouTube. A galera participando também nas redes sociais. Alô, Francisco, tá ligado conosco, ouvindo a Banda B dos Campos Gerais, sintonizado na Banda B, só dá Banda B na parada. Temos 34 minutos de bola rolando, o Grêmio vence por 1-0 e o Grêmio aperta de novo, tem uma falta da intermediária. Bola parada, é uma bola frontal e pode ser alçada para a área, pode sair jogada aí. Renato Gaúcho ali à beira do gramado, orienta os seus jogadores para a jogada ensaiada. Cuiabano, inclusive, saiu lá da esquerda, vem aqui para a direita para falar alguma coisa, o jogo tá parado. Falta pro Grêmio aos 34,5 de bola rolando. Placar 1-0. O Grêmio vence o jogo. O Furacão vai tentar buscar o empate, mas é o Grêmio que impressiona de novo. Chega por ali o Cuiabano também. Peca em outro pra bola, Cuiabano. Apenas um homem da barreira, que é o Canóbio. Bola parada. Cruzamento vem na boca do gol. Viajou, subiu bem no cabeceio. Da primeira, Kaique Rocha cortou. Da segunda, sobrou com Soteldo pela ponta esquerda. Soteldo balança à frente do seu marcador. Dois pra cima dele. Ligou mais atrás, com o gol pra canhota. Cruzamento vem na boca do gol. Ainda se abaixa pra fazer o corte. Tirou da área Mastriani, mas a segunda. A bola de novo é do Grêmio. O Grêmio continua metendo pressão aos 35 minutos de bola rolando. Aberto pela ponta esquerda. Soteldo tá com ela. Soteldo recolheu. Dois a marcação. Fechou pro meio. Num dois. Tabelou. Tenta dar o combate. Rubro Negro. Bola aberta. Livre de marcação. Vila Sandi entrou na área. Peca em outro. Bateu cruzado. Travado. Kaique fecha a porta. Fez o corte. Fernandinho recupera e toma em contra-ataque. Fernandinho solta a bola para Canóbio. Canóbio pela direita. Recolheu. A velocidade agora a favor do Rubro Negro. Canóbio meteu velocidade. Tocou no meio. Tocou errado. Toca no meio, toca errado, Canobi, a recuperação do Grêmio, recupere a vez do Grêmio contra-atacar, bola aberta pela canhota, Grisaldo solta, Vila Sandi abre pela ponta esquerda com o Soteldo, Soteldo cai pela canhota, recolheu, fez a finta, dominou, encarou a marcação, pra cima dele o Eric, solta a bola, boa pra Vila Sandi, antecipa bem, Thiago Heleno arrepiou, fez o corte, aliviou na primeira, cortou na sequência, a recuperação, o Grêmio todo pressiona, a bola aberta pela direita, Camoensivo com o Pavão, dominando o peito, armou jogada pela direita, recolheu, saiu da marcação do Esquivel, devolveu na ponta, soltou pra direita, Camoensivo vem cruzamento pra área, e cruzamento vem do Fábio nas mãos do goleiro. Lá em cima, Bento pratica firme, boa defesa, o jogo não para. Bento solta a frente, abre jogada, dali toca mais atrás, jogada, recolheu no campo de retaguarda, saiu pro jogo, se mandou Canóbio, no 2, tabelou com ele, toca Alex, devolve Canóbio, ligou mais atrás ainda, dali para Eric. Eric caiu no gramado, o árbitro parou, marcou irregularidade a favor do Rubro Negro pela direita. O lance anterior, Marcelo, mostrou claramente como o meio campo do Atlético ainda não se achou, apesar da mudança, até porque o Alex Santana acabou de entrar. O Grêmio tem muito espaço, os homens de meio têm muito campo para jogar e o Atlético não conseguiu parar. Interessante que é uma mudança tática. No 4-1-4-1 do Atlético, desde a chegada do Fernandinho, o Fernandinho era o primeiro volante. Agora não, é o Eric o primeiro volante e o Fernandinho mais à frente. Bola aberta, pela direita, vem pro jogo, lá vem o Atlético, ajeitou jogada, Canome do meio da rua, Pecanhoto bateu mal, uma barbaridade, explodiu do Pedro Jeromel, e a recuperação é do Grêmio no campo de retaguarda. Certeza que seu time vai ganhar? Certeza, certeza mesmo, só Coral. Compre toda a linha de tintas Coral na Big Cores Tintas, Curitiba e São José dos Pinhais, 3382-1864. Oi, oi, Banda B. Oi, oi, pra você ligado também aqui na Banda B, a Rádio do Coração, já temos 37 minutos de bola rolando, já tem 37 de jogo, o placar do espetáculo tá escrito aqui, ó, 1-0, o Grêmio tá vencendo a partida e a Banda B confere as emoções do Brasileirão e domingão tem mais, em domingo o Atlético volta a campo, pega o Internacional e vai ser aquela festa que o povo gosta. É o Paulinho aqui na Banda B. Estarei depois às 18 horas. No começo da noite tem a estreia do Verdão Coxa Branca. Tem Coritiba e Ponte Preta. Estarei nessa com todo o timaço líder da Banda B. Estamos com 37,5. O manual vai ser marcado a favor do Grêmio no campo de retaguarda. Jogo parado por aqui. Na Banda B de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã, 1 da tarde. Logo depois, Luiz Carlos Martins tem programa Roberto Insa. Alegria está no ar. É, com o Cristiano Ribeiro, o Pitty. O Pitty não é fofoqueiro não, né? Ele é fuxiqueiro. É isso, né, Scroc? Fuxiqueiro, né? Fuxiqueiro. Diz que é fuxiqueiro, né, fofoqueiro? É, então. Tem Scroc, tem o Queixada, toda a turma comandada pelo Roberto Insa. Alegria está no ar, vale a pena se ligar. Marcelo, o Cuca mandou mais alguém para aquecimento. Daqui a pouco a gente descobre quem é, o Ricardo também vai ver. Mas ele já mandou mais um jogador aquecer, né? Para ver como ele não está satisfeito com o rendimento do Atlético até agora. agora possivelmente pro intervalo, né, Cristian? Será que ele vai ter... Ah, sim, pro intervalo, precisa ligar. Olha aí, ó. Ih, saiu o Bento equivocadamente, não acreditou. Pra sorte do Atlético, o Pavão não acreditou. Mas ganha a segunda bola, quase todas as segundas estão com o time do Grêmio, né? É a tal história, né, Marcelo? O Atlético tá provando do próprio veneno no jogo de hoje, né? O Grêmio marca bem e dificulta o jogo do Atlético. E vem bola com o Pavão, pé direito, recolheu, inverteu o lance, Matson sobe bem no cabeceio, Matson cortou, soltou a frente, abriu o Canóbio pela direita, Canóbio recolheu, esticou demais o lance, perde, Canóbio tenta, divide, toque errado. E aí o Canobi começa a se nervar, o que não é bom pro time rubro-negro. Lateral pro Grêmio pela canhota, atacando de ataque, apertando jogada. O Grêmio cobra rapidamente, então Cuiabano liga a frente, armou pela ponta esquerda, passou por todo mundo, fecha a porta, esquivel lá dentro da área, arrepiou, fez o corte, toca a frente, abre na ponta esquerda, sobe no cabeceio, ganha mais uma. O time do Grêmio continua pressionando pela ponta esquerda, armou jogada, preparou, fez a finta, dominou, esperou um pouco mais, agora sim, Cristaldo solta a bola, ele tentou na primeira, dividiu, Vila Sante perdeu na sequência, recuperação pela meia canhota, tá com ela, parou, dominou, esticou demais o lance, fecha bem a porta. Alivia o perigo o time do Atlético, mas a segunda bola sempre do Grêmio. De novo, pela direita, Gustavo Martins, eu toco à frente, Soteldo, vem buscar da intermediária, solta a jogada, abre, 1-2, tabelou, Vila Sante, cutuca à frente, abriu jogada, Fábio, cutou pela direita, para Vila Sante, devolveu no meio, arma a jogada com Soteldo, tocou, vem buscar da intermediária, sai da área, busca o jogo, Pavão, devolveu lá atrás no campo defensivo, recomeçando o jogo com Jeromel, tá com ela, Jeromel pela canhota, abre pela ponta esquerda, Cuiabano passou, pediu, recolheu, recebeu, devolveu no campo defensivo, toca a bola com Jeromel, 40 de bola rolando, abriu a frente. Se mandou com Soteldo, fez a vinda, Soteldo devolveu pela ponta esquerda, abriu, girou, sai da marcação, Cristaldo toca mais atrás, abriu com Cuiabano, tabelou com Soteldo para Cuiabano, dali para Cristaldo, forte demais, bem na cobertura para fazer o corte, Kaique Rocha desarma, afasta, mas a bola salva com Pedro Jeromel, subiu no cabeceio, Fernandinho ganhou na primeira e a segunda bola de novo do time do Grêmio, bola aberta pela ponta esquerda, Thiago Heleno vem rachando tudo, não quer saber de brincadeira, o general liga à frente, não tem ninguém no ataque, sai da meta e com os pés, Marquezinho, goleiro do Grêmio, recomeça, Plastilite, tubos, conexões e acessórios. Plastilite, sua escolha inteligente em PVC. Plastilite é 10. Passamos a marca de 40 de bola rolando. Primeiro tempo de partida, placar do jogo 1-0. O Grêmio vence e busca o ataque de novo. Pela direita, Vila Sante faz bom lançamento. A bola passou pela direita, Camõezinho. E o árbitro já para, marcando irregularidade. Uma falta e uma reclamação danada agora, hein? Porque o árbitro, na verdade, atendendo a posição do bandeira, do senhor Nailton Júnior de Souza Oliveira, ele já via uma falta do JP Galvão, que disse que não fez nada. E aí, Brigitte, pra você? É, na verdade, dividida do JP Galvão com o Thiago Heleno. O JP empurrou a nuca do Thiago Heleno, que caiu reclamando, e o árbitro deu a falta. E agora o Atlético vai bater, porque senão o Soteldo ia sair livre pela direita aqui para um contra-ataque na entrada da área. É, então foi falta realmente, o jogo tá parado. O Cuca tá com uma cara de que não tá gostando nada, hein? Pois é, e o problema que o Atlético passa tem muito a ver com a questão... do meio campo, né? A gente tá vendo o Pavon voltando para compor no meio, o Soteldo da mesma forma, Marcelo. E isso tá dando superioridade numérica ainda à equipe do Grêmio. Não sei se ele vai querer fazer o Cuca mais alguma mudança no meio, talvez com o Zé Vitor, mas ele tá completamente maluco ali, né? Tá pedindo pro time avançar. Lateral pela canhota, esquivel, Chuchu virou, meteu bola na primeira trave, sobe no cabeceio. Gustavo Martins meteu ali no fundo, escanteio, tá marcado pela canhota, hein, Ricardo? Mais um escanteio pro Atlético, agora pelo lado esquerdo, depois de muitas jogadas pela direita. Gustavo Martins fez o corte e o Fernandinho já está na cobrança junto com o Canobio ali para ver quem que vai bater. Na verdade é uma jogada ensaiada, o Fernandinho deve tocar pro Canobio, bola levantada na área. Bola parada, Fernandinho olhou, o Canobi está um pouco mais de distância, aberto também pela ponta esquerda, todo mundo para a área, Fernandinho bem próximo à bola. 1, 2, 3, 4 homens, o Atlético na boca do gol para buscar ainda o gol do empate na primeira etapa. 1-0, o Grêmio vence, o Atlético busca o empate agora, 42,5, lá vem Fernandinho, Canobi já desistiu, Fernandinho vai meter essa bola para a área, lá vem Furacão, pé direito para ela, cruzou, bola viajou, primeira trave, sobe bem no cabeceio, aliviou o perigo, tirou da área, na primeira cortou de qualquer maneira, fez o corte, tirou da área, Dote na segunda, bola sobra, na direita campo de retaguarda e arma contra ataque, Soteldo, passou pela direita, passou, pediu, recolheu, recebeu, vai tentar fazer a finta, de mano agora pra cima dele, limpou da marcação do Matson, parou, prendeu o Soteldo, inverteu, soltou pra trás, armou a jogada dali pro gol, Bento! Mais uma de Pavon e de Bento, e nessa de novo, Bento leva a melhor, pratica boa defesa aí, Brzezinski. Uma jogada de velocidade em contra-ataque após o escanteio do Atlético. No ganho de corpo e na velocidade, o Soteldo arrancou pela direita, se livrou da marcação e cruzou com o Pavon sozinho na entrada da área, sem ninguém para marcar. O Pavon dominou, chutou, só que chutou mal e o Bento fez uma defesa tranquila. Olha, o Bento fez três intervenções importantíssimas. Essa foi mais no meio do gol, mas foi uma defesa importante. Vocês viram como foi o contra-ataque. O Fernandinho recuperou a bola e já tinha dois em cima dele. O Fernandinho está sendo muito marcado no jogo de hoje. E aí saiu o contra-ataque que o Soteldo cruzou. E olha, foi bem inteligente a jogada. Olha como o Grêmio está muito mais ligado no jogo do que o Atlético. É muito interessante, Marcelo, porque em algumas características parece o jogo do Cuiabá com sinal trocado. Porque o Atlético teve até um momento, teve chances, o Coelho tentou uma bola perigosa, mas o Grêmio, ele coloca o Atlético contra a parede. Então o Atlético não consegue jogar. Vamos ver o que o Cuca vai fazer para que o Atlético consiga sair um pouco dessa pressão toda, que agora nem é tão no campo do Atlético, mas é uma pressão que dificulta a movimentação ofensiva do Atlético. Falou o Cristian Toledo explicando o jogo pra você na Banda B. 44,5 de bola rolando, bola aberta pela ponta esquerda, armou jogada boa agora pela ponta esquerda, Esquivel fechou pra mim, Esquivel, tabeluco do gol pra minha direita, campeão em cima, abriu Eric, lançamento cumprido, mergulhou no cabeceio, Cuiabano corta, abre Soteldo pela ponta esquerda, Soteldo caminhou com ela, protegeu, fez a vinta, dominou, deu toque à frente, abriu jogada com o JP, JP no grande círculo, ganhou jogada, parou, esperou um pouco mais, agora tranquiliza tudo, devolve atrás, abre a direita com o Fábio, Fábio faz lançamento cumprido e pra ninguém, errado toque do lateral, a recuperação tranquila. Vila Esquivel na esquerda, campo de retaguarda, caminhando a 45, vamos à reta final do jogo, já para os acréscimos do senhor Marcelo Lima Henrique. Vamos ver o tempo a mais que ele vai dar aí. Não teve muita paralisação não, né? Mais dois. Tá de bom tamanho, né, Cristian? Tá sim, tá sim. Teve aquela cabeça com cabeça no comecinho do jogo e mas só, também né? Também foi rápido, né? Um minutinho ali, tá bom. Dois minutos, tá bom, bom tamanho, sim. 45 de bola rolando agora. Toca a bola o time rubro-negro, o árbitro já parou. Essa bola já não valia mais nada, irregularidade marcada. Caiu o Cuiabano, o jogo está parado por aqui. A Raiseg Portaria Remota traz segurança para você, para sua família, e com uma bela redução de custos do seu condomínio. Agende uma visita com a equipe da Raiseg. Raiseg.com.br ou ligue 3049-4747. 45,5. O Renato tá com poucos amigos hoje ali, hein? É, Marcelo, o Renato tava discutindo com a torcida ali, não sei o que eles estão cobrando, mas o Renato Gaúcho não gostou, se virou, levantou os braços, esticulou. Mesmo com a vitória, o clima não tá muito favorável na Arena do Grêmio. Eu também falo isso para os cobradores quando eles ligam. Eu tô insatisfeito com você me cobrando. É, exato. eu também. Bom comentário. 46 de bola rolando. Primeiro tempo de partida, placar do jogo 1-0, o Grêmio vence, o Atlético aperta, pressiona, se manda pela direita, no campo ofensivo, recolheu o Matson, tabelou legal, vai Furacão agora, Julimar preparou, soltou para trás, vem cruzamento para Canóbio, sai da meta o goleiro Marquezinho, praticou firme, boa defesa, ele recomeça agora com toda a tranquilidade do mundo, né? 46,5, Arthur já deu uma linha para o seu cronômetro, vai terminar o primeiro tempo. O Atlético agora vai para o vestiário com o revés, tomando 1-0, mas com toda a chance agora. E aí aquilo que a gente fala que normalmente é um ponto positivo do Cuca, quer saber mexer bem no intervalo no time, a gente vai ver. Hoje vai ser necessário hoje mesmo. Hoje vai precisar, hoje vai precisar. Vamos ver até o que o Cuca vai fazer, vai ter alteração, mas, porque vai mudar, mas tem que mudar também a postura. É isso aí, pede a bola ao árbitro, aponta o centro e termina o primeiro tempo na Arena Grêmio. Grêmio 1, Atlético 0, vem aí. Intervalo. Os 9h48 na Banda B, um intervalo dinâmico para você que sintoniza com a gente aqui em AM550 e FM79.3. É a Rádio Banda B, 25 anos, não tem rádio igual. Intervalo de jogo, por enquanto, na Arena do Grêmio. O Grêmio vai vencendo a equipe do Atlético pelo placar de 1-0. E você, é claro, que acompanhando todas as emoções aqui na Banda B. Ouviu o Cristaldo? O autor do gol do Grêmio vai falar que a gente vai carona com a detentora de direitos. Aqui na Banda B você acompanha tudo. Sim, sabemos que temos que fazer o gol mais em casa. Temos que fechar a partida fazendo mais um gol ou dois. Mas, bueno, já agora o Renato acomodará algumas coisas no intervalo ali. E saiu no segundo... Segundo tempo melhor que o primeiro, que precisamos disso também. Ok, obrigado. Aí o Cristaldo falando desse primeiro tempo. Vamos ver se alguém do Atlético vai falar. E Ricardo Brzezinski? Estão saindo os jogadores do Atlético. O Bento vai falar. Vamos ver o Bento também. Vamos em carona com a detentora de direitos de transmissão. O goleiro Bento, que fez um bom primeiro tempo na equipe do Furacão. Na verdade, foi o primeiro gol que a gente levou, né? Bom, acho que o Grêmio teve bons momentos no jogo, a gente também, talvez não tão incisivo lá na frente, a gente conseguiu criar um pouco ali perto da área deles, mas não concluir com tanta qualidade. Eu acho que aqui a gente vai ter um pouquinho de mudança no intervalo para a gente conseguir pôr um pouco mais de ritmo, um pouco mais de intensidade. Eu acho que isso vai ajudar a gente a construir um resultado positivo para a gente. Aí o Bento falando aqui para você que está ligado na Banda B, Fábio Carona, com a detentora de direitos. Ricardo Brzezinski, fala para a gente as opções de banco do Cook e também do Renato Gaúcho, caso queira mexer para o segundo tempo nas duas equipes aí, Ricardo. Começando pelo banco do Atlético, então o Cuca tem à disposição os goleiros Léo Link e Mikael, aí Léo Godoy, Matheus Gamarra, Pedro Henrique, Zé Vitor, Felipinho, Christian, Jader, Zapelli e Renan Viana. Lembrando que o Alex Santana já entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Cuejo. E o técnico Renato Gaúcho tem no banco os goleiros Kaique e Gabriel Grando, e aí João Pedro, Natan, Rodrigo Eli, João Guilherme, Ronald, Duqueiroz, Natan, Gustavo Nunes, Natan Fernandes e Galdino. Scroc. Obrigado, Ricardo Brzezinski, Central de Esportes, Banda B. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem. O Bahia venceu em Salvador o Fluminense pelo placar de 2-1. Além desse Atlético e Grêmio, no mesmo horário acontece Red Bull Bragantino e Vasco. O Red Bull Bragantino vai vencendo pelo placar de 1-0. Daqui a pouco, às 8 da noite, a bola rola para o Atlético Mineiro e Criciúma, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude e Corinthians, Palmeiras e Internacional. Às 9:30 da noite tem Flamengo e São Paulo. E essa segunda rodada se encerra amanhã às 9:30 da noite. A bola rola para Botafogo e Atlético Goianiense. O jogo entre Cuiabá e Vitória, que estava marcado para hoje, foi adiado porque o Cuiabá vai disputar aí a Copa Verde. Joga daqui a pouco contra a equipe do Vila Nova. Então esse jogo ficou para ser remarcado mais para frente. Ô, Cristian Toledo, o que você vai destacar desse primeiro tempo de, por enquanto, Grêmio 1, Atlético 0, depois do intervalo aqui na Banda B? Olha, praticamente a gente viu o que o Atlético fez com o Cuiabá, o Grêmio quase fez com o Atlético. Não digo quase, porque tá 1-0 e o Atlético terminou o primeiro tempo 3-0. Mas o Bento estava defendendo o Atlético. Mas, assim, o Grêmio foi muito superior, mas muito superior ao Atlético no primeiro tempo. Apesar do Atlético ter tido chance, o Grêmio foi melhor e merece a vitória. Jonathan. Obrigado, Cristian Toledo. Volta depois do intervalo para falar para e passo desse primeiro tempo. Por enquanto, derrota do Furacão lá na Arena do Grêmio pelo placar de 1-0. Ó. Intervalo flash do rádio, daqui a pouco a gente volta. Banda B, 25 anos, não tem rádio igual. 25 anos da Banda B, não tem rádio igual, não tem esporte igual. Estamos apresentando Balanço Esportivo. Oferecimento Big Cores Tintas, certezas, certeza mesmo, só Coral, Plastilite, tubos, conexões e acessórios. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Plastilite é 10. Cimar Móveis Planejados. Plastilite, tubos e conexões, Plastilite, as melhores opções, pensando em suprir a sua necessidade. Entre o melhor preço e a melhor qualidade, eu fico com os dois. Plastilite, tubos e conexões, Plastilite, as melhores opções, há mais de 30 anos conquistando o mercado. Credibilidade caminhando a seu lado, sua obra sem complicações. Plastilite, Plastilite. Aproveite as ofertas e deixe a sua casa ainda mais bonita e confortável. Compre os móveis estofados da Cimar Móveis. Móveis modulados e planejados. Entrega no prazo estipulado e montagem com qualidade. Visite a Cimar Móveis. É no centro de Curitiba. Avenida Marechal Deodoro, 275. Fone WhatsApp 3223-8840. 3223-8840. Certeza que seu time vai ganhar? Certeza. Certeza mesmo, só Coral? Compre toda a linha de tintas Coral na Big Cores Tintas. São 4 lojas em Curitiba e 2 em São José dos Pinhais. Compre também pelo site bigcorestintas.com.br. Telefone 3382-1864. 3382-1864. Saia do aluguel com a Comercial Sul Casas Pré-Fabricadas. Somente neste mês de abril, casas em madeira no padrão tábua com 35 metros quadrados, 2 e 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Construída em seu terreno. Por apenas R$ 29.600 à vista. Aceitamos seu veículo usado como parte do pagamento. Na compra da sua casa com 35 metros quadrados, ganhe um guarda-roupas de casal como brinde. Consulte as condições especiais para financiamento. Fone WhatsApp 41-3673-2859 ou acesse acomercialsul.com.br. Intervalo dinâmico. Comunicando Jonathan Scrock, aqui na Banda B. São 7 horas da noite, mais 55 minutinhos. 7h55, segundo o Cinepai, 19 graus. A temperatura na capital paranaense. Jornada esportiva da Banda B. Por enquanto, Grêmio 1, Atlético 0. É a segunda rodada do Campeonato Paranaense 2024. Amarelinho, Banda B pedindo passagem, aqui a informação não para. Repórter Banda B em ação. Eliandro Santana, boa noite. Grande abraço para você ligado aqui na jornada esportiva da Banda B. A votação do processo ético disciplinar contra a vereadora Maria Letícia foi adiada no Conselho de Ética depois que o vereador Ângelo Vagnoni pediu vista, ou seja, deu mais tempo para analisar o caso. A votação, que teve início nesta quarta-feira, vai ser retomada na próxima terça-feira, dia 23 de abril, às 2 horas da tarde. Os membros do Conselho de Ética acordaram que este será o único pedido de vista. Por conta disso, a expectativa é que a votação seja concluída na próxima semana. O relator do caso, o vereador professor Euler, leu o parecer e votou pela cassação do mandato de Maria Letícia. Já na região metropolitana de Curitiba, a delegacia de Campo Largo apura a morte de um adolescente de 16 anos. Ele foi assassinado na madrugada desta quarta-feira no bairro Cercadinho. Depois de atirarem no menor várias vezes, os autores do crime ainda jogaram o corpo dele em um poço artesiano localizado em um terreno baldio. A Polícia Civil investiga a autoria e as motivações do crime. Também na região metropolitana da capital, um suspeito de 33 anos foi preso pela Polícia Civil. Ele estava sendo procurado alguns meses após vários assaltos a farmácias em Colombo, na região metropolitana. O bandido agia principalmente quando mulheres estavam nos comércios, mas aí caiu a casa desse criminoso. Câmeras de segurança identificaram esse suspeito, que foi localizado e detido, sendo conduzido à delegacia do Alto Maracanã. Mais notícias nesta quinta-feira, a partir das 5 horas da manhã, no Jornal da Banda B, primeira edição, com Paulo Sérgio Debski Júnior. E claro, mais informações, você fica bem informado acessando o portal da Banda B, www.bandab.com.br. Repórter Eliandro Santana, aconteceu, deu na Banda B. Aconteceu, deu na Banda B. É, a notícia não para, informação em tempo real, os últimos acontecimentos dessa tarde, você acompanha com Eliandro Santana aqui na Banda B, a informação não para na Rádio do Coração. Futebol, o Atlético vai perdendo pro Grêmio 1-0 na Arena do Grêmio em Porto Alegre nesse primeiro tempo. E quem conta tudo pra você, para e passo, é o gigante da comunicação. Cristian Toledo, justo resultado? Justo, muito justo. Justíssimo, já diria aquele personagem do Zé Wilker. O Jonathan e amigos da Banda B, quando eu falei durante o primeiro tempo, né, e depois até no destaque, que parece o jogo do Cuiabá com o sinal trocado, é porque houve uma superioridade muito evidente do Grêmio no primeiro tempo. O Atlético até criou oportunidades antes do Grêmio, principalmente o arremate do Coelho, que passou perto. Só que era uma possibilidade do Atlético vencer a marcação do Grêmio. E isso parou de acontecer. O que que o Grêmio fez? O Grêmio apontou desde o início do jogo duas linhas de quatro, né? 4-1-4-1. Só que essa segunda linha de quatro, com o Soteldo, com o Cristaldo, com o Vila Sante e com o Pavon, muito adiantado. Então não era só o JP Galvão dando aquele cerca Lourenço no Thiago e no Kaique. Todo o Grêmio marcava adiantada a saída do Atlético. Quando o Atlético saiu dessa marcação, que foi uma jogada do Fernandinho com o Julimar e que chegou no Cuejo pro arremate, beleza. Só que a maior parte do tempo o Grêmio levou vantagem. E o Renato falava desde o início do jogo, pedia jogadas pelo lado direito. E foi ali que o Cuejo não conseguiu acompanhar o Fábio. O Fábio levou vantagem em cima do Cuejo. E depois o Esquivel também sofreu para marcar o Pavon. E o Pavon criou as principais jogadas de perigo do Grêmio nesse primeiro tempo. Foi o melhor em campo disparado. Primeiro, criando a jogada do gol do Cristaldo. Quando ele ganha a jogada, na verdade, assim, é um lance já exemplar da dificuldade que o Atlético tinha. E eu já chego nela. O que aconteceu? Um jogo solto ali para o meio campo, o Vila Sante cria a jogada pelo meio, abre para o Pavon cruza e o Cristaldo faz 1-0. O que que tem de exemplar nesse lance? Como o Atlético optou pela manutenção do seu sistema ofensivo, em que Mastriani ficava mais na dele, óbvio, como centroavante, mas ele também ajudava. Mas Cuejo, Julimar e Canóbio marcavam e também saíam para o jogo, e quando saíam espetavam mais à frente, ficou um espaço gigante no meio campo que o Eric e o Fernandinho não conseguiam ocupar só eles. O Marcelo vai lembrar que na transmissão do domingo, eu falei sobre esse espaço que tinha muito grande para o Eric e para o Fernandinho cobrirem. Isso se repetiu no jogo de hoje. E o lance do gol explica isso. Como depois o arremate do Pavon, que o Bento faz uma defesa espetacular, também gera esse perigo. E assim como o segundo arremate do Pavon também gera esse perigo que o Bento é obrigado a defender. O Grêmio ocupou melhor o campo, marcou o Atlético e impediu. Praticamente dos 15 minutos até o fim do primeiro tempo, o Atlético de chegar com mais perigo. O Atlético conseguiu chegar em escanteio, em lateral para a área, no glorioso Cucabol, né, que o Marcelo tanto gosta. Mas com bola dominada foi difícil. Isso leva o Cuca a mexer no Atlético ainda com 30 minutos de jogo, quando ele saca o Cuejo e coloca o Alex Santana, para também fazer uma linha no 4-1-4-1. Só que ela não se encaixou. E ainda vai ter mais mudança no Atlético agora, quando vier o segundo tempo. Isso porque o Atlético não jogou no primeiro tempo. Repito, tirando aquele lance do Cuejo, aquele remate em que a bola passou perto, o Marquezinho estava na bola, mas ela passou perto. De resto, o domínio foi muito grande, mas muito grande, do Grêmio no jogo. Com o Pavon se destacando, Vila Sante, Cristaldo, mudanças, e o Atlético vai ter mudança ali, vai ter mudança. Pelo jeito tá pintando o Léo Godoy no time do Atlético ali para esse segundo tempo. E vai rolar a bola, Jonathan. Valeu, Cristiano Toledo. Vai rolar a bola. A gente devolve o comando da jornada pro narrador que levanta, galera. Valeu, Scroc. Tudo pronto no segundo tempo. Agora à direita do seu rádio, Grêmio à esquerda, o Rubro Negro. O rádio é seu, a sintonia, nosso futebol. Deixa rolar. Eu quero ver bola na rede, furacão. Aquele futebol bonito. Eu quero ver essa galera feliz na banda B, Marcelo Ortiz. Começa o segundo tempo e o Atlético já tem a primeira pontada pela direita. Zé Vitor tá no fundo, preparou, tentou, escorregou. Na hora do cruzamento, dividiu, perdeu. Recuperação do Grêmio no campo de retaguarda, recomeçando o jogo pela canhota cuiabano. Ele recupera, para, espera, toca à frente, arma jogada pela ponta esquerda, campo ofensivo. E tome contra-ataque do time do Grêmio pela ponta esquerda. Parou, dominou, esperou, Cristaldo. Dois pra cima dele na marcação, prefere ligar atrás, abre Soteldo pela ponta esquerda. Soteldo fecha pro meio, tabelou com ele, armou pela meia esquerda. Sai da marcação, Vila Sande ligou mais atrás, devolve pela canhota, Dodi pela esquerda, recolheu, fez a finta, dois pra cima dele, ganhou, Dodi deu toque à frente, esticou o lance demais, armou pela ponta esquerda, tentou, não conseguiu o domínio, perde Cristaldo, a recuperação é do Atlético no campo de retaguarda. O Furacão voltou mudado, né, Brzezinski? Isso, Marcelo, com duas mudanças. Saíram o Madson e o Julimar para a entrada do Léo Godoy e do Zé Vitor. Então sai Mattson com a 22 para a entrada do Léo Godoy com a 29 e sai o Julimar com a camisa 20 para a entrada do Zé Vitor com a camisa 30. E aí, Cristian Toledo? Pois é, você vê que eram quatro homens ofensivos, já ficaram dois só. Canob e Mastriani. E aquela história que eu te falei, o Atlético faz uma segunda linha agora. Ele recua o Alex Santana um pouco mais, Eric e Fernandinho ali pelo meio, o Zé Vitor aberto mais pela direita, o Canob aberto mais pela esquerda. O Atlético tenta recompor o seu meio campo para reequilibrar as ações. Está claramente preocupado com o meio campo, mas para isso precisou tirar atacante, porque talvez era atacante demais para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. E aí eu me lembro, Marcelo, quando a gente falou sobre isso, né? Que talvez o Grêmio, o Atlético não jogasse daquele jeito contra o Grêmio como jogou contra o Cuiabá. Acabou começando jogando, mas não funcionou. É, não deu certo, teve que mudar seu esquema novamente o técnico Cuca. 2 minutos de bola rolando no segundo tempo de partida. O Atlético tenta, Zé Vitor tabelou jogada, cutucou pela direita. Na primeira tentativa, Eric perdeu. Na segunda, Zé Vitor recupera, inverte o lance, abre Léo Godoy pela direita, devolveu a Zé Vitor. Zé Vitor dominou, soltou para a área no cabeceio, toca Fernandinho, um pouco passou da bola. Recuperação, dali toca na bola, Alex Fernandinho, Fernandinho de cabeça, linha de passe, tocou para trás, devolveu com o Alex Santana. Alex Santana abre pela canhota, dali com o Esquivel faz a finta, ganhou bem legal. Esquivel tá na linha de fundo pela canhota, esperou demais. Esperou ser desarmado, Esquivel. Perdeu o lance, a recuperação com o Fábio. Recupera, sai pro jogo, se manda pro time do Grêmio no campo dentro da guarda e arma contra-ataque. Thiago Heleno ficou no meio do caminho. Tá tranquilo o Grêmio agora. Vem armando jogada pela direita, na evolução, na área, saiu o goleiro Bento! Pra salvar tudo! Mas que parada no meio do caminho do Thiago Heleno que não deu pra entender. Não deu pra entender, o contra-ataque foi rápido. Dá o toque, sai na frente o Pavon, pede, e aí o Thiago Heleno parou no meio do caminho, parece que desistiu, vem correndo pelo meio, chega atrasado, e por muito pouco o time do Grêmio não consegue de volta. O Bento tá tendo que salvar tudo hoje aí, hein, Brzezinski? É, e uma jogada que começou lá atrás no campo de defesa do Grêmio, com o Pavon desarmando o Esquivel, e vindo em velocidade, tabelando com o Vilaçante, tabelando com o Fábio, e ele foi avançando, e na hora que o Thiago Heleno foi dar o bote, ele ficou pelo caminho, foram 3 contra 1, o Pavon seguiu, chutou, o Bento defendeu, mas o Pavon, o Bento não pegou nessa bola, tanto que o árbitro deu tiro de meta, mas o Pavon sentiu ali a jogada, né? Tava na bola, fez todo o movimento, mas não chegou a tocar. É, mas olha, talvez aí a melhor notícia pro Atlético do jogo. É, o Pavon sentiu a posterior da coxa direita. E um detalhe, hein? O Pavon começou esse lance recuperando a bola na linha de fundo defensiva, foi até lá na frente, mas levantou o Pavon pelo jeito, não vai ser agora que o Pavon vai sair. O certo, Marcelo... Alguma coisa ele tinha que sentir depois de um pique daquele. Pois, né? É. Agora o drible que o Thiago Heleno levou, meio esquisito, né? Não. O Thiago Heleno parece que desiste, depois volta a correr. Parece que o Thiago Heleno ficou pregado no campo, né? É. Aí fica a sensação, Marcelo, que até tem alguns jogadores do Atlético mais desgastados. O Pablo foi a opção para ficar, mas parece que tem mais gente cansada em campo, né? Pois é. 4,5 de jogo. E o Pavon continua metendo a mão na coxa ali, na parte posterior. Continua sentindo depois daquele pique todo lá, hein? Se ligue na Banda B de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã até as 11. O rei do rádio está aqui. Luiz Carlos Martins. Oi, ele faz com o coração. Luiz Carlos Martins, há mais de 40 anos, liderança nas manhãs do Rádio Paranaense. Luiz Carlos Martins, aqui na Banda B, amanhã, 8 horas da manhã, vale a pena se ligar. Estamos caminhando a marca de 5 minutos de bola rolando para o jogo, para Grêmio Atlético, placar 1-0. O Atlético tem posse de bola pela direita com o Zé Vitor. Zé Vitor fez o domínio, saiu da marcação, meteu o Zé no contra-ataque, dividiu, tentou, ganhou na primeira, na segunda, limpo, na bola, ganhador de toca frente, arma para a esquerda, câmera da guarda com o Cuiabano, soltou para Soteldo, pela ponta canhota, Soteldo toca com ela, parou, encara, 2 para cima dele, fechou para o meio, devolveu mais atrás ainda, solta a bola, boa para a meia direita, Vila Sandi inverteu, cutucou para a direita, vem cruzamento da área, bateu, carimba a defensiva, a bola sobra de novo, a lateral do gramado pela direita, e aí o Pavon está dizendo que é para esperar, é isso? É, o Renato Gaúcho chamou o atacante Gustavo Nunes, ele já está pronto. Que tá pedindo pra ficar. O Pavon é misterioso mesmo, né? É. Diz que tá bom. Ele se machuca e continua. É um mistério. Nós trupica, mas não cai, né? Bola aberta, pela direita. Recolheu o time do Grêmio. Tocou. Saída errada. Soteldo ajeitou. Bateu. E é rede. Gol! Grêmio! Soteldo! Ficou fácil pro Grêmio chegar de novo. Bola cruzada, entrando na área, Soteldo mete no contrapé do goleiro Bento agora. Soteldo comemora com a galera, Soteldo agradece porque ele recebe praticamente na marca do pênalti. Tira do goleiro, ainda teve o desvio para enganar mais ainda o goleiro. Ficou no contrapé do Bento. Estu fazendo o Atlético. Na marca de 6 minutos de bola rolando. 6 do segundo tempo. Amplia o Grêmio em Porto Alegre. Escreve no placar Soteldo. Grêmio 2. Atlético 0. E nessa o Bento, quando tentou sair, teve desvio, ficou no contrapé, não viu nada. Você viu tudo aí, Ricardo Brejinski. E mais uma falha de marcação do Atlético, jogada pela direita. O Soteldo apareceu livre do outro lado. No cruzamento rasteiro, ele só teve o trabalho de chutar. A bola desviou no Léo Godoy e acabou matando o Bento. E segue 2-0 para o Grêmio. Pois é, foi muito fácil, como narrou o Marcelo. O cruzamento do Pavon passou por 5 jogadores. 5 jogadores da defesa do Atlético. 2 marcando o Pavon, que não acompanharam a jogada. E nas costas, os 2 zagueiros e do Léo Godoy, que ainda conseguiu desviar. Mas a bola acabou entrando com a vantagem do Grêmio, fazendo 2-0. E o Atlético ainda não se achou em campo. Soteldo, o mini venezuelano, fez o gol, Jonathan. É o terceiro gol que marca o Grêmio na competição. É o segundo que sofre a equipe do Atlético. Soteldo é o primeiro dele no Brasileirão. Pois é, rapaz. Que coisa impressionante, né? Veja aí, Brejinho, se é o microfone, a gente troca por esse aqui, ó. Tá me ouvindo agora? É. Ah, viu? Então troca o microfone, se for o microfone é cabo, se for alguma coisa de algum jeito, tem que resolver ainda hoje, né? Até a meia-noite é hoje. Vamos caminhando a 8 minutos de bola rolando. Para Grêmio, Atlético, placar do jogo, 2-0. O time do Grêmio vence, o Atlético aperta, pressiona com o Fernandinho, lançamento para área, sai da meta o goleiro. Lá em cima é dele. Lá em cima, Marquezin pratica firme e boa defesa. Atenção, ouvinte, Banda B, se ligue no tempo. Chegamos à marca de 8 minutos de bola rolando. 8 de jogo, segundo tempo de partida. E o placar, anote aí. Na arena do Grêmio tá assim, ó. Grêmio 2. Atlético 0, Scrocchi. Pelo Campeonato Brasileiro, ontem começou a segunda rodada. De virado, o Bahia venceu o Fluminense pelo placar de 2-1. Outro jogo das 7 da noite. Por enquanto, o Red Bull Bragantino vai vencendo o Vasco por 1-0. Bola rolando para Atlético, Goianiense, Criciúma, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude e Corinthians, Palmeiras e Internacional. Todos 0-0. Abraçando o Walter lá de Colombo e também o José Carlos Araújo do Tato Clara. A galera confirmando a audiência, 98407-0550. Tá com o Marcelo Ortiz. Opa! Tá na Banda B. Na verdadeira emoção do futebol. Alô, garotinho! Tá ligado aqui na Banda B, hein? E agora não vai dar pro Pavon mesmo, né? Vai ter que deixar o gramado. Agora o Pavon vai ter que ser substituído. Ficou 5 minutos em campo a mais do que era previsto quando o Renato Gaúcho chamou o Gustavo Nunes. E agora vai sair o Pavon com a 21. Mas já deu uma assistência, né, nesse tempo, né? Sim, ele... É verdade, fez 2 assistências e ainda teve aquela finalização que quase saiu o gol do Grêmio. Pois é. O Pavon foi melhor em campo. Vai ser difícil alguém tirar o prêmio de melhor em campo dele. Fez um partidaço e ainda essa jogada incrível, né? Que começa no roubo de bola dele. O lance da lesão, lance de roubada de bola, depois ele avança lá atrás até a área e quase faz o segundo gol, que acaba saindo depois de um passe dele para o Soteldo. Vamos lá então, confirmando a mudança, por favor, Wesinski. Sai o Pavon com a número 21 para a entrada do Gustavo Nunes. É o Cabo então, adianta o microfone, trocamos o microfone, é o Cabo que está com problema, a gente já tenta resolver com a nossa equipe técnica. 10 de bola rolando, 10 de jogo, segundo tempo. O Grêmio está metendo 2-0, o Cristaldo e o Soteldo fizeram os gols. E o Grêmio tenta, aperta a recuperação na intermediária, toca a bola o time rubro-negro pela meia direita. Parou, dominou, fez a finta, Zé Vitor inverte o lance, abre Fernandinho, cutucou pela ponta esquerda, solta a jogada, abre Esquivel, devolve Fernandinho, Fernandinho pela ponta canhota, protegeu, usa o corpo, toca para trás, devolve, dando campo de retaguarda, abrindo jogada, se mandando com o Thiago Leão, tabelou com ele, soltou para Kaique Rocha pela direita, lançamento cobrido, abriu com Zé Vitor de primeira, solta pela direita, abriu Léo Godoy, se mandou Zé Vitor. Vitor. Zé Vitor fez a finta, dominou, girou, deu um balãozão à frente, abriu, tentou, Godoy de cabeceio, deu toque mais atrás ainda, abriu errado, perdeu a posse de bola, Canóbio. Recuperação do Grêmio no campo defensivo. Plastilite, tubos, conexões e acessórios. Plastilite, sua escolha inteligente em PVC. Plastilite é 10. Estamos à marca de 11 de bola rolando. Lá vem Simão, o Grêmio de novo. Thiago Heleno lá dentro da área. Salva. Afastou o perigo. Tirou da área. Afastou. Recomeçou o jogo no campo de retaguarda. Solta a frente. Vem pro jogo. Se mandou pela canhota. A bola acabou saindo. Com cabeça do gramado. Tá nervoso. Uma barbaridade. Reclamou de novo. Apenas lateral. Manual. Marcou o árbitro. Mas olha, Marcelo. Como tem espaço o Grêmio. Gustavo Nunes, que acabou de entrar, fazendo a jogada com o JP Galvão. 2 contra 2. Se não fosse o Bento, era o terceiro gol. É muito, Marcelo. É muito jogo do Cuiabá. Só que ao contrário. Só que não, né? 11:30 de jogo. Bola aberta, campo de retaguarda. Preparou, Thiago Heleno solta a frente. Abre Kaique Rocha pela direita, campo defensivo. Kaique devolve mais atrás ainda. Cristaldo pra cima dele. Deu toque da bola então. Kaique devolve com o Thiago Heleno pra Kaique Rocha. Kaique pela direita com o Fernandinho. Vem buscar Fernandinho. Inverteu pra Léo Godoy. Léo Godoy tabelou. Legal, Zé Vitor. Devolveu pra Léo Godoy. Tá no fundo, Zé Vitor. Devolveu muito curta. Melhor agora pro Jeromel, que fez o corte e meteu a lateral do gramado. Manual marca o árbitro. Lateral pela direita pro time rubro-negro. Godoy pra bola. Manda todo mundo pra área. 12 minutos de bola rolando, 12 de jogo, segundo tempo de partida. Léo Godoy lá vem, Cuca Ball, Chuchu virou, primeira trave, tentou, foi desarmado Zé Vitor, sobrou com o Alexandrana, preparou, 2 a marcação, pediu um toque no braço, segundo árbitro, nada, viu? A recuperação é do Grêmio, no campo defensivo, Vila Gaiota recolheu jogada para Soteldo, dominou, deu toque à frente, saiu o jogo, saiu errado na primeira, perde na sequência, vem na recuperação, Vila Sandi, toca à frente, abre, JP, inverte o lance, abriu pela ponta esquerda para Cristaldo, Cristaldo cai pela ponta, Gaiota recolheu, fechou para o meio, Soteldo se mandou, Soteldo parou, dominou, devolveu, abriu Gustavo Nunes pela direita, Camãozinho recolheu, Pequeno tá ali, bateu pro gol, Bento encaixa firme, faz uma boa defesa aí, na primeira do garoto. Esse lado aí tá bom pro Grêmio hoje, hein? É, o Grêmio tá tocando facilmente ali no ataque, agora o chute do Gustavo Nunes de fora da área. E só uma informação, Marcelo, é a primeira vez desde que o Cuca assumiu o Atlético sofre 2 gols numa mesma partida. Até então eram 2 gols sofridos em 8 jogos, agora tomou 2 gols pela primeira vez numa mesma partida. E vai ser, né, tudo tá indo para levar o Atlético à primeira derrota com o Cuca, porque assim, não tá havendo melhora, Marcelo. O Grêmio domina o Atlético, vamos ver se agora o Fernandinho dá uma jogada. O Fernandinho virou meio armador, ele é o cara mais à frente, mais perto do Canobi e do Mastriani, mas o Atlético não consegue jogar. E o Zé Vitor vai tomar cartão agora. É, o Zé Vitor faz falta e toma o seu cartãozinho também aí. Cara, foi digno de cartão mesmo, né, Brigitte? É, ele puxou o Dodge ali no meio campo e acabou tomando mais um cartão amarelo, o segundo no jogo. É, Zé Vitor, os dois volantes que o Cuca colocou durante o jogo tomaram cartão, né? O Cuca começou com 4 atacantes e nesse momento tem 4 volantes, né? E aí haja paciência pro torcedor. O time do Atlético não se encontra em campo hoje. Vem o Grêmio buscando ataque pela ponta esquerda com o Soteldo. Abre pela ponta canhota, recolheu, fez a finta, dominou, ligou mais atrás ainda. Abriu com Pedro Jeromel. Jeromel recua a bola, sai da meta. O goleiro com tranquilidade. Marquezinho está com ela. Dominou, deu toque à frente, abriu com o Jeromel. Jeromel solta a frente, vem buscar no campo de retaguarda. Arma jogada. O time do Atlético agora que impressiona. Eric impressionou, bateu, carimbou sobre a lateral do gramado. Manual marca o árbitro. Em que pese, né, Cristian? Desses 4 volantes. Serem jogadores, todos eles se sabem jogar. Mas muda muito durante o mesmo jogo. Você tem 4 atacantes, passa a ter 4 volantes. Não, né? E assim, o engraçado é o que o próprio Cuca falou na coletiva, né, Marcelo? Quando ele diz, olha, os jogos não são iguais, as coisas vão mudar. Não vou falar nada sobre esquema. E hoje o Atlético tentou repetir o esquema, não deu certo. E assim, um jeito que o Fernandinho, por exemplo, não jogou ainda no Atlético, né? Lá como meio armador, como se tivesse... Lá em 2004, quando ele acabou deixando o Atlético em 2005 para jogar lá na Ucrânia. O Atlético não encaixou, definitivamente não encaixou. Aí o torcedor vai perguntar, mas não era o Atlético o candidato a ser campeão, não sei o quê. Campeonato Brasileiro é isso, falamos antes do jogo. O Grêmio, para mim, estava na conta um pé abaixo do Atlético. Então, assim, é jogo grande. E o Atlético, se contra o Cuiabá, Marcelo, mostrou tudo o que pode fazer nesse Brasileiro, contra o Grêmio, tá mostrando o que não pode fazer. É isso aí, falou o Cristian Toledo. Temos 15 minutos de bola rolando, 15 do segundo tempo. O Atlético tá perdendo por 2-0. É posse de bola do Grêmio na retaguarda, bola com o Soteldo. Preparou, deu toque atrás, abriu jogada pela canhota, campo defensivo. Vila Sante devolve, abre Soteldo, se manda pela ponta esquerda, recolheu, fez a finta. Vila Sante deu toque à frente, abriu o Cuiabão, devolveu com Vila Sante. Tudo isso pela ponta esquerda, tentou bater o carimbo defensivo. Zé Vitor corta, recua de bola, Léo Godoy. Sai da meta, Bento com o pé direito. Bento sai errado. Para a sorte do Bento, não teve domínio. Agora na posse de bola pela canhota Vila Sante. A recuperação do Atlético. E tome contra-ataque. Subiu bem no cabeceio. Jeromel ganhou mais uma. Coloca no chão. Eric tranquiliza. Para. Espera. Eric solta a frente. Abre com Fernandinho. Devolveu com Eric. Eric inverte. Zé Vitor cai pela direita. Passou. Pediu. Recolheu. Recebeu. Zé Vitor tabelou com Canóbio. Cai pela direita. Canóbio. Devolveu com Zé Vitor. Engatilhou. Zé Vitor. Passou. Pé sobre ela. Devolveu mais atrás ainda. Solta a bola com Eric. Eric arma. Jogada pela ponta esquerda. Campo em cima. Solta a bola com Esquivel. Esquivel abre pela ponta esquerda. Dali tem Alex. Passou. Pediu. Recolheu. Alex Santana devolve mais atrás ainda com o Thiago Heleno. Thiago Heleno devolve do meio da rua, hein? Do meio campo ele solta lá atrás pro goleiro Bento. Não tem opção, né, Marcelo? O Atlético não tem opção ofensiva. O Atlético tá preso na marcação do Grêmio. Vai tentar agora pela meia esquerda, vem Fernandinho, arma do time pela canhota, recolheu Fernandinho, parou, dominou, tocou atrás, abriu com Eric. Eric pela ponta esquerda, devolve mais atrás ainda com Alex Santana. Alex Santana vem na evolução pela ponta canhota, devolveu com Eric. Eric faz o giro, inverteu, soltou bola com Kaique. Kaique rocha pela direita, lançamento comprido, cutucou para a direita com Léo Godoy, passa o pé sobre ela. Léo Godoy continua o ataque, prefiro ligar mais atrás, devolve pela minha direita com Kaique Rocha. Kaique Rocha domina, para, espera e devolve com o Thiago Heleno mais atrás ainda. Ligue agora para Comercial Sul, casas pré-fabricadas. E saiba como você também pode parar de pagar aluguel. A Comercial Sul, ligue ou mande um WhatsApp agora mesmo no 3673-2859. Show de bola, Banda B. Um show de futebol para você. Temos 17 minutos de bola rolando, 17 de jogo. Para Grêmio Atlético, o placar do jogo tá 2-0 para o time do Grêmio. Grêmio vence a partida, tem bola parada por aqui. Bola parada, o árbitro pede para esperar um pouco mais agora, porque pode ter mudança no time rubro-negro. E terá, né? E o Fernandinho não tem pressa para sair. Até reclamou ali que o Marcelo pediu para ele sair mais rápido, né? E o time tá perdendo por 2-0. É, e agora vai mudar o time no sistema tático, né? Vai entrar o Zapelli com a camisa 10 no lugar do Fernandinho com a camisa 5. Fernandinho que ficou cobrando muito uma falta ali em cima do Zé Vitor e eu acho que ficou esperando o árbitro fazer alguma coisa. Não fez, acabou saindo de campo. É. Zapelli no jogo. E que pese também, né, Cris? Você já tinha alertado, o Fernandinho já estava jogando na posição do Zapelli, na verdade, sim, né? O Fernandinho já estava jogando na posição do Zapelli e assim, como assim a casa já está, né, 3/4 derrubada, Marcelo, o Cuca opta por tirar o Fernandinho para tê-lo inteiro contra o Inter. Mas é um sinal claro de que não funcionou o esquema hoje, né? Para você tirar o Fernandinho do jogo, um jogo grande como esse, é que a coisa não funcionou. Agora o Atlético tem o Zapelli na armação, mas mantém o esquema que estava jogando. Só que, assim, a Viola já está em caco, né? É, tá complicada a situação hoje pro time rubro-negro, hein? Passamos a marca de 18,5. Segundo tempo, o Atlético perde por 2-0 e tem ataque de novo pela direita. Léo Godoy passou, pediu, recolheu, recebeu, cortou pro meio, saiu errado. Léo Godoy, recuperação, Soteldo recupera bem com ela, parou, dominou, tocou à frente, sai pro jogo, se manda, arma jogada pela canhota, Eric comete falta. JP fica caído do gramado, o jogo tá parado a favor do Grêmio. Atenção, ouvinte, Banda B, se ligue no tempo! Chegando a 19 minutos de bola rolando, 19 de jogo. Esse é o segundo tempo de partida, Banda B e o placar, anote aí! Na Arena Grêmio! Grêmio 2! Atlético! 0, fala mais, Scroc. Fortaleza abriu o marcador diante da equipe do Cruzeiro, 1-0. E tem pênalti pro Internacional sobre o Palmeiras. Daqui a pouco, 9:30 da noite, a bola rola para Flamengo e São Paulo. É o último jogo dessa quarta-feira de Campeonato Brasileiro. Abraçando o Adenilson, o Josias e também o José Ribeiro. A galera na nossa live no YouTube, youtube.com/BandaBoficial. Vai lá, é claro, deixa o seu like. Marcelo Ortiz, o narrador que levanta a galera. A emoção do futebol está aqui. Lançamento, JP está na área, recolheu, vai fazer mais um. Salve, Esquivel, na hora H. E a bola se perde em escanteio, quase o terceiro gol do Grêmio aí, Brejinski. Mais uma jogada de velocidade do ataque do Grêmio. O Soteldo apareceu livre pela esquerda e tocou no meio dos zagueiros pro JP Galvão, que na hora que foi finalizar, foi travado pela defesa. Por isso que Vel que mandou a bola para escanteio. Marcelo, o cara que viu o jogo de sábado, domingo e tá vendo hoje, não é o mesmo time, né? É, o verdade. Atlético tá todo remendado defensivamente. Foi um lance com dois erros claros de posicionamento. Escanteio cobrado, segunda trave, Bento em dois tempos. pratica firme e boa defesa. E liga direto ao ataque, escorregou bem na saída da hora de sair para o jogo. A recuperação com o Jeromel. Jeromel recupera, apenas acompanha, deixa a bola sair. Se perde a lateral do gramado, apenas manual para o Grêmio no campo de retaguarda. O jogo parado por aqui, caminhando a 21 de espetáculo. Para Grêmio Atlético, placar do jogo não interessa nada à torcida rubro-negra. O Grêmio vence a partida. Certeza que seu time vai ganhar. Certeza, certeza mesmo. Só Coral. Compre toda a linha de tintas Coral na Big Cores Tintas, Curitiba e São José dos Pinhais. Telefone 3382-1864. Comandando o futebol do Rio Toque aí, ó. 21 de bola rolando. Você viu o toque escroque, 21 gravados. Segundo tempo, o Atlético tenta, aperta, pressiona. Tenta fazer um gol para voltar pro jogo, na verdade, né, Cristian? Tá meio desligado. De repente, um gol podia mudar pelo menos a situação. Se não, para ganhar, para entrar no jogo, né? É, e o Atlético tá todo solto na frente, né? O Alex Santana se desprendeu, o Zé Vitor também se desprendeu, o Zapelli é um cara mais de frente. Então o Atlético tá todo ataque, só que isso tá totalmente desarrumando a defesa do Atlético, que tá com furos defensivos. Agora o Kaique não pode perder uma bola pro Soteldo no cabeceio, no, né? Ridículo. Não foi no cabeceio, mas foi no jogo de corpo, né? Não, mas então, ele tenta cabecear, se ele tentar uma casquinha na bola e perde porque o Soteldo dá um toquinho nele, ele quer ficar reclamando de falta ainda, pois do tamanho do Soteldo. Mas ele veio, você viu que ele veio pra cabecear essa bola, então ele perdeu no cabeceio. Não que o Soteldo tenha ganhado dele, mas o Soteldo conseguiu fazer ele perder. É claro que o nível de comparação dos adversários não tem, né? Porque hoje o Londrina está muito longe do Grêmio, mas em termos de atuação do Atlético, acaba sendo muito semelhante o nível de atuação àquele jogo do Londrina, lá que derrubou o Osório. É verdade. Muito bem lembrado. Bola aberta, vira direita, cruzamento, vem pra área, desvio no cabeceio pra área, fecha bem a porta, Kaique Rocha aliviou o perigo, tiro da área, saiu pro jogo, se mandou, o Zapelli tentou, dividiu, tocou errado, o Zapelli na primeira e na volta começou a atropelar. Zapelli entrou mal no jogo, desligado, perdeu e ainda cometeu falta. O árbitro parou para marcar a favor do Grêmio. O jogo está parado por aqui, 22:30. Se ligue na Banda B. Todos os dias, das 5 às 8 horas da manhã, você acorda com a notícia. Tem Jornal da Banda B, tem Paulo Sérgio Debski Júnior, tem Denise Melo e a melhor equipe de jornalismo do rádio. Vale a pena se ligar. Vamos caminhando a 23 de jogo. O Grêmio metendo 2-0 em cima do Atlético. Um abraço para o Daniel Debski. O Daniel Barros Debski tá ligado da Banda B, torcendo pelo Furacão, né? E o Daniel quer saber domingo. Domingo tem emoção. Domingo sabe o que tem? Tem a festa que o povo gosta! Paulo Sérgio, Rádio Banda B. Domingão é dele. Paulo Sérgio detona nas ondas do rádio para Atlético Internacional. Lá vem o Grêmio pela ponta esquerda. Bola com o Soteldo, pé direito. Preparou, fez a finta, dominou, enganou dois na marcação. Passou o pé sobre ela. Pé canhoto, bateu, carimba a zaga. Ganhou de novo o Soteldo. Cruzou, segunda trave. Thiago Heleno no cabeceio. Cortou, afastou o perigo. Completou Zapelli, completa errado Zapelli. Recuperação pela meia direita. Recupera, ganha. Dodge deu toque à frente. Inverteu o lance. Armou pela direita com o Fábio. Se mandou pro jogo pela meia direita. Recolheu, fechou pro meio. Dominou Gustavo Nunes. Deu toque mais atrás ainda. Abre pela direita, Fábio devolve no campo de retaguarda. Abre lá atrás com Pedro Jeromel na parada. Jeromel pro jogo, se manda pela meia esquerda. Recolheu, fez a finta, dominou, recuo de bola no meio da rua, sai da meta o goleiro Marquezinho para recomeçar com tranquilidade. 24 de bola rolando. Então atenção, ouvinte, manda ver, se ligue no tempo. Minutos de espetáculo, 24 de jogo. Segundo tempo de partida e o placar, anote aí. Na Arena Grêmio, 2-0, fala mais Scrocchi. Outro jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro que acontece hoje, 9:30, tem Flamengo e São Paulo. Bola rolando, 27 minutos pela semifinal da Copa Verde. Vila Nova e Cuiabá vão empatando em 0-0 nesse primeiro jogo. Quem vai enfrentar o Papão na final da Copa Verde? É a primeira semifinal, por enquanto, 0-0. Abraçando o Marcelo da Vila Lindóia e também o Elenilson de Piraquara. Galera confirmando a audiência aqui no nosso WhatsApp. Confirme você também, 984-07-0550. A emoção do futebol na Banda B, aperta o Grêmio. Bola com o JP, tá na área, preparou, tentou fazer a finta. Foi desarmado, perdeu o JP. Perde um bom ataque e a recuperação é do Atlético, que tem jogador caído no gramado ainda. E apenas agora o árbitro vai lá, os jogadores do Atlético também, há de se dizer, né? O Esquivel estava sentindo há um tempão, os jogadores do Atlético também não colocaram a bola para a lateral do gramado. Esperou parar o jogo e agora vai subir um cartãozinho aí e deu para os dois. Cartão amarelo pro Gustavo Nunes e pro Esquivel ali pelo encontro dos dois sem bola em jogo. Foi um empurrão, o Gustavo Nunes deixou o braço, enfim, o árbitro resolveu punir os dois pela discussão fora do jogo. É, e tava tão animado quando subiu o cartão, acabou acertando o rosto do Thiago Helena ainda. O árbitro teve que pedir desculpa pra ele, que barbaridade também. Vamos caminhando a 26 de jogo. Agora o JP Galvão, ele não tem intimidade com a criança. Não, né? não tem. É, claramente ele tem muita dificuldade. Só pode até não vaiar, mas não vai aplaudir ele não. Não, não vai adiantar. Marcelo, 25 do segundo tempo, a entrada do Zapelli não mudou o panorama do jogo. Olha, o Marcelo de Lima Henrique quase deu uma domínio. Olha lá. Que barbaridade. Ele acertou de raspão o Gustavo e acertou em cheio o Thiago Heleno. Cadê o VAR? Cadê o VAR? Tá desastrado. Olha lá. O árbitro vai levar cartão. Olha, ele deu no nariz. Ele deu no nariz. Aí, não contente com isso, ele só para de reclamar. Abre os braços e acerta o Thiago Heleno. Que bárbaro. E aí dá um tapinha. Não, tudo bem, Thiago. Não vou te dar amarelo. É. Fica tranquilo. Eu acho que ele fez que tá favorecendo algum dos times, então ele acertou colocou o nariz dos dois. É verdade. Bem lembrado. É prejudicando isso aí, os dois times. Tá prejudicando todo mundo, né? Prejudicando. Que é um árbitro que é fraco, a gente falou antes da bola rolar. Então, é especialidade normal dele, do Marcelo, né? A especialidade dele é prejudicar os times, né? É. Meu xará aí tá feio na figura, né? Ule! É mais velho que eu também, né? Um ano só, mas é mais velho, alguma coisa. A Hi-Seg Portaria Remota traz segurança para você, para sua família, com uma bela redução de custos do seu condomínio. Então agende uma visita, fala com a equipe da Hi-Seg, vai lá, hiseg.com.br, o ligue 3049-4747. Manda bem, a rádio do coração. Comandando as emoções do futebol, temos 27 minutos de bola rolando, 27 de jogo de bola rolando, segundo tempo de partida. O Atlético perde por 2-0, busca o ataque, bola aberta pela esquerda, fez a finta, Esquivel no primeiro, no segundo, faz fila, vem pro jogo, se manda pela canhota, recolheu, inverteu bem o lance, arma jogada com o Alex Santana, preparou o Alex Santana pra Léo Godoy, se manda no fundo, Léo pé direito, cruzou, meteu bola, meia altura, cruzou mal pra área, foi desarmado, mas ganhou arremesso manual pela direita, campo ofensivo, aos 27 minutos e meio de bola rolando, lateral, Godoy pra cobrança pela direita, caminhando a marca de 28, dramático jogo, o Atlético tá perdendo a partida por 2-0, quer saber de ataque, pela direita, preparou, Kaique Rocha, devolveu, mais atrás ainda, abre Thiago Heleno, inverteu o lance, Thiago, solta pela ponta esquerda, Camõezinho dominou, parou, esperou, devolve Esquivel, mais atrás ainda, de novo com o Thiago Heleno. Thiago Heleno, lançamento cumprido, pé direito pra bola, abre o bola, boa pra direita, boa visão de jogo, se mandou Léo Godoy no fundo, cruzou, tentou, Alex subiu de cabeça, sobe junto com ele, Pedro Jeromel corta ali, viu o perigo, completa cuiabano, sai pro jogo, se manda pela direita, Camo de retaguarda, abre Gustavo Nunes, está com ela, parou, prendeu Zé Vitor, vem pra cima dele, dá o combate, Zé Vitor ganha, arma pela esquerda, dali Canóbio preparou, soltou pro meio, esticou mal Canóbio, recuperação de Pedro Jeromel, recupera, sai pro jogo, se manda Thiago Heleno, sobe no cabeceio, ganha, abriu Zé Vitor, solta a frente, saiu pro jogo, se mandou Zapelli, toca mal na bola, toca errado, nova recuperação do Grêmio, conheça a Via Luante Moda Masculina, que trabalha com o melhor da moda tradicional, esportiva, casual e também criativa, quer andar elegante na moda? Via Luante, são dois endereços, tem Via Luante no Shopping Água Verde e também na Rua Estados Unidos, no Bacaxiri. Jogo parado de novo, tem o Soteldo caindo do gramado ali agora. E me pareceu que o Eric levou cartão, né, Ricardo? Isso, cartão amarelo pro Eric e temos público e renda também da partida. Opa! Oh, vamos lá então, público e renda, pode falar aí. Público pagante de 13.236 torcedores e um público total de 13.541. Para uma renda de R$ 666.343. É, não é um grande público, mas o Christian já dizia, para jogo meio de semana e nesse horário ainda, que é complicado chegar na Arena Grêmio, tá de bom tamanho, né? É, mas mesmo assim é um público pequeno que reflete, né, como o Grêmio tava pressionado. Também, né? Também tem isso. E vai agora lá, do Grêmio. Mudanças. Vamos lá então. Saiu o JP Galvão para a entrada do Galdino. Professor Galdino. Galdino com a camisa 13. Ah, é 13 esse, não é outro. Isso. E no meio-campo sai o Cristaldo com a 10 para a entrada do Natan Fernandes com a 32. Natan. É, o Natan é mais uma revelação do Grêmio, junto com o Gustavo Nunes, com o próprio Gustavo Martins. E o Galdino também é da base do Grêmio e joga bem mais do que o JP. Só que o Galdino não é centroavante, né? Ele é atacante de lado, mas vai ali quebrar o galho nessa reta final de jogo. tá falado. 30, meia hora de espetáculo. E a posse de bola, atleticana, lançamento cumprido, errado. A recuperação do Grêmio, campo de retaguarda, arma contra-ataque, racha de qualquer maneira. Léo Godoy cortou, soltou à frente, ninguém no ataque. A recuperação de Pedro Jeromel, coloca no som. Jeromel solta Goiano pela canhota, campo de retaguarda. É cuiabano esse, viu? Goiano é outro. Esse é o cuiabano. Ele toca à frente, Soteldo devolveu mais atrás ainda, abre. Gustavo Martins tá com ela. Se ligue na Banda B, você sabe, todos os dias aqui na Banda B, a Rádio do Coração, a partir das 2 da tarde, você tem alegria, alto astral, tem Lia Lago e o show da tarde, Banda B. Lia Lago com você das 2 às 5 da tarde. Às 5 chega Osmar Antônio, trazendo aqui o balanço esportivo, Banda B. Estamos caminhando a 31 de bola rolando, segundo tempo de partida. Grêmio administra, toca na bola, cuiabano, girou, bateu, carimbou, a bola bateu no Canobi, sobrou o lateral, apenas manual, marca o árbitro e o lateral favorece a equipe do Grêmio. Ligue agora para Comercial Sul, casas pré-fabricadas, e você pode parar de pagar aluguel. Isso mesmo, pare de pagar aluguel, ligue agora. 3673-2859. Rádio Banda B. O número aqui é o WhatsApp também, tá bom? 3673-2859. 31,5 de jogo, parado agora. Cuiabano para, espera, vai cobrar o lateral. Era mais na frente, ele cobra um pouco mais atrás. Se não tá entendendo porquê, mas na verdade tá ganhando tempo, né? Tá com tranquilidade toda, vencendo pelo placar de 2-0. Cai a invencibilidade do técnico Cuca, que já tem o Internacional pela frente no domingo, 4 horas da tarde. Bola aberta pela ponta esquerda. Quando recolheu, tentou, o árbitro já parou, marcou irregularidade agora no ataque. Já vem o Galdino cometendo uma falta, o árbitro para marcar a favor do Atlético. No campo defensivo, Eric toca nela, solta a frente, arma jogada pela direita, preparou, faz a finta, devolveu mais atrás então, Bruno Zapelli com ela, pela meia direita, Zapelli, 2 a marcação, Zapelli solta a frente, abriu, dali Canobio, devolveu para Zapelli, Zapelli para, espera, lançamento cumprido, armou pela ponta esquerda, solta a bola, boa com Alex Santana, cai pela meia esquerda, Alex Santana faz o giro, devolve com Bruno Zapelli, Zapelli dominou no meio, preparou, lançou à frente, armou pela direita, abriu com Léo Godoy devolve no meio, mais atrás ainda, abre com Zé Vitor evoluiu bem, Zé Vitor tabelou, solta a bola, mais atrás jogada, cutucou pra dentro, Zapelli, Zapelli devolveu com Léo, Léo Godoy cruzou, segunda trave, tentou, Alex subiu, no cabecinho dividiu, perdendo a segunda recuperação, toca mais pra trás ainda, Marciliani devolve pela ponta esquerda, abriu, dali, faz a finta, dominou Esquivel, de novo Marciliani, Marciliani cruzou na boca do gol, tentou, Jeromel cortou na primeira, na segunda, Cuiabano descarrega de qualquer forma, fez o corte e recomeça o jogo do Grêmio, 32,5 no campo de retaguarda, vem recomeçando o jogo, o time rubro-negro, ganhou na dividida, agora o Canobio. O Renato à beira do gramado foi loucura, pediu uma falta, segundo o árbitro, não. Mas o Zé Vitor bobeou, perdeu essa bola. Agora Dodi aproveitou, inverteu Dodi, cutucou para a direita, campo em cima, dominou, boa jogada, evoluiu pela meia direita, recolheu, Renatan deu toque à frente, dividiu, caiu no gramado, segundo o árbitro, nada também. Segundo árbitro, nada, Natan Fernandes caiu. Segundo árbitro, não foi nada. E a recuperação tranquila, o Atlético, campo defensivo, recomeça o jogo e arma pela canhota, campo de retaguarda, arma já o ataque, busca Bruno Zapelli, Bruno Zapelli perdeu mais uma. Recuperação pro Grêmio pela meia esquerda, o jogo toma lá da cá. E o Grêmio internaliza tudo, porque o Grêmio tá vencendo o jogo, né? Então atenção, ouvinte, Banda B, se ligue no tempo. De bola rolando, 33,5 de jogo. Estamos vivendo o segundo tempo de partida. Banda meio placar, anote aí. Na Arena Grêmio, 2 Atlético 0. Fala mais, Jonathan Scrock. Jogos com bola rolando em andamento. Os jogos às 8 horas da noite. O Atlético Mineiro e Criciúma vão empatando em 0-0. Red Bull Bragantino e Vasco vão empatando em 1-1. O Fortaleza segue vencendo o Cruzeiro por 1-0. Juventude, Corinthians e Palmeiras Internacional, por enquanto, 0-0. Pela Copa Verde, o Vila Nova vai vencendo o Cuiabá pelo placar de 1-0. Abraçando o Adalberto, o Moisés e também o Lúcio, a galera na nossa live no YouTube, youtube.com/BandaBoficial. Vai lá, claro, aproveita e deixa o seu like. Marcelo Ortiz. A emoção do futebol você tem sintonizado aqui na Banda B. 34,5 de bola rolando para Grêmio e Atlético, placar do jogo 2-0. Grêmio vence, o Atlético aperta, pressiona, se manda o ataque. Zé Vitor preparou, inverteu o lance, armou pela ponta esquerda, Camonzinho solta a bola com Bruno Zapelli, busca o ataque pela ponta esquerda. Zapelli dominou, parou, usou o corpo, protegeu, ligou atrás, abriu com Eric. Eric devolve, dali solta a bola com Kaique Rocha. Vamos caminhando a marca de 35 pela direita, Camonzinho abriu jogada, preparou Canobio, liga mais atrás ainda. Zé Vitor dominou, encarou, devolveu na ponta, soltou para Léo Godoy da direita, Camonzinho. ofensivo, 35 de bola rolando, toca na bola Zé Vitor, passa o pé sobre ela, prepara, faz o giro, toca atrás, abriu Zapelli, Zapelli inverteu o lance, cutucou para a ponta esquerda, solta Eric, Eric devolveu no meio, devolveu com Zapelli, Zapelli parou, dominou, olhou para a área, preparou, lançou à frente, tocou errado Zapelli. Recuperação para o Grêmio no campo defensivo. 35 de bola rolando. Recomeça o jogo, aperta o Grêmio no contra-ataque. Bola aberta, Cuiabano inverteu o lance. Inverteu o meio, botou essa bola para Natan pela direita. Natan preparou, curtindo a bola, liga mais atrás ainda. Devolve da intermediária. Solta a bola pela canhota, campo de retaguarda. Galdino inverteu o lance, cutucou para a direita. Campo defensivo, solta a bola com Natan. Cara, a marcação pela direita. Caminhou com ela, protegeu. Esquivel vem para cima dele. Ele puxou para lançar, ganhou legal. Lá veio o garoto, liga mais atrás. Natan devolveu na intermediária. Solta a bola pela minha direita. Campo defensivo traz o giro, toca, sai da sua marcação, toque de bola, Galdino ligou mais atrás ainda, abriu o dote, inverteu o lance, cutucou para a direita, campo de retaguarda, Fábio passou, pediu, devolveu mais atrás ainda, solta, campo de retaguarda, abre com o Jeromel, saindo para o jogo, Jeromel toca no meio, ele abre dote, devolve na retaguarda com Gustavo Martins, caminhando a 36 de jogo, certeza que seu time vai ganhar, certeza, certeza mesmo, só Coral, compre toda a linha de tintas Coral na Big Cores Tintas, Curitiba e São José dos Pinhais. 3382-1864. Não tem rádio igual. E a bola parada agora, porque quando protegeu o Galdino foi desarmado com falta. E uma falta quase na entrada da área pela direita aí. Bola perigosa. É, o Zé Vitor foi tentar fazer a marcação, acabou chegando atrasado, derrubou o jogador do Grêmio. Zé Vitor que entrou muito nervoso, errando muito, fazendo muitas faltas. E o Grêmio já vai fazer mais duas mudanças. 36,5. Hoje não funcionou, nada funcionou, né? Nada funcionou, só o Bento, né? É, o Bento sim, né? Senão estava pior a situação. Senão estava pior a coisa, mas nada funcionou no Atlético hoje. Bola parada, falta para o time do Grêmio. E três homens na barreira. Preocupação do goleiro Bento. O Grêmio mete 2-0 ao natural e quer mais. Bola parada, Galdino chega, fala alguma coisa, Vila Sante também. E o Soteldo pediu para cobrar o pequenininho Soteldo. Bom de bola. 37, jogo tá parado. Falta pro time do Grêmio. Chega por ali também. Próxima bola, toma distância, Natan Fernandes. Lá vem Galdino, subiu a bola e se perdeu. Perigo nenhum, linha de fundo, isolou, só tiro de meta, marca o árbitro. Só o tiro de retorno quando vai mudar o Grêmio. Vão ser duas mudanças, então a primeira é saindo o Soteldo com a número 7 para a entrada do Duqueiroz com a 37. E também vai sair o camisa 17 Dodge para a entrada do 36 Natan. Ok, são as mudanças do técnico Renato Gaúcho, as duas últimas de hoje, Cristian. Entrou um Natan com H e N no fim, agora entrou um Natan que é N-A-T-A com circunflexo. Natan. Natan. E entra o Duqueiroz, que é volante, né, do Corinthians, muita gente lembra, na vaga do Soteldo. O Soteldo também fez bom jogo, Marcelo. Soteldo e Pavon foram os principais jogadores do Grêmio nessa vitória, até agora, parcial por 2-0 sobre o Atlético. E agora o Grêmio vai ali para se arrumar só, para não correr nenhum tipo de risco. E assim, Marcelo, sejamos sinceros, né? O Atlético não ofereceu quase nenhum risco. Verdade. Ao Marquezinho nesse segundo tempo. É, não tá tendo que trabalhar hoje não, hein? 38,5, Atlético tenta, aperta, tentou pela direita, Eric dividiu, caiu no gramado do junto com ele, a bola sobre o lateral do gramado, apenas manual, pro Grêmio, tranquilidade pro Grêmio que tá vencendo o jogo na Banda B de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã, 1 da tarde, colado com o programa Luiz Carlos Martins, tem ele, programa Roberto Insa, alegria está no ar. Roberto Insa, alegria está no ar. Ah, tem o Roberto Insa, tem o Cristiano Ribeiro, que é o Pit, o Fuxiqueiro. Tem o Scroc aqui na Banda B. E nesse programa ele é conhecido como Cid Moreira Paranaense, né? Ah, rapaz, que chique. E também... Uli. É, rapaz, e também tem o Queixada. Toda a turma com o comando do Roberto Insa. Alegria está no ar. Ao meio-dia tem Luiz Carlos Martins e um momento de oração consagrado já dentro do programa Roberto Insa. 39 de jogo. Placar aqui 2-0. O Grêmio está vencendo o jogo. O Atlético com posse de bola. Thiago Heleno deu um balãozão para frente. Meteu a bola lateral do gramado. Tem pressão com os jogadores ali, Cris? Largaram. Que eles querem mal. Acaba o jogo logo. Vamos viajar de volta, que não está muito longe de casa. De avião é rápido. E vamos para a próxima, né? Porque hoje não deu. Hoje não deu. Atuação muito fraca do Atlético. Segundo tempo, então. Agora até o Marcelo Lima Henrique briga ali com o Cuca. Mas hoje a atuação do Atlético é muito fraca. Muito fraca. É assim, como eu disse, Marcelo. O Atlético mostrou o que tem que fazer no jogo do Cuiabá. Hoje mostrou o que não tem que fazer no Campeonato Brasileiro. É, então a vantagem é essa, né? Já sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Exatamente. Agora, uma coisa é muito básica. O que funciona em um jogo não é obrigatoriamente o que funciona no outro. O Cuca foi apostando no mesmo esquema de jogo do Cuiabá e o Grêmio passou por cima. E vem pro jogo o Atlético pela ponta esquerda, a bola está com o Esquivel, fez a finta no primeiro, no segundo deu toque à frente. Kaique estava lá no ataque, ele toca errado, perdeu a posse de bola, Esquivel, recuperação do Grêmio, agora tome contra-ataque, zaga aberta pela direita, dominou, parou, dominou pro meio, fez a finta, saiu da marcação, Galdino liga à frente, soltou a bola com o Natan pela direita, Natan Fernandes liga mais atrás, ainda com o Natan, ele deu toque à frente, abriu, Duqueiroz, lançamento para Natan, abriu pela direita, Camanhensivo, para Natan, bateu cruzado, viu que não é diferença, né? Natan. E central com R, Natan. Né? Sei lá como é que seria o R. Natan. O H com R seria Natan. Sei lá. Que bárbaro. Natan, tem três Natan e os três são diferentes, né, Brigitte? Ainda bem que o outro Natan não entrou, né? Senão seria mais um. É, e não vai entrar mais hoje também, né? Por sorte. Mas os três escrevem diferente, rapaz. Coisa muito séria. Bola pela direita. Apertou o Grêmio. Na direita do Queiroz. Tá no fundo. Parou dois. A marcação. Preparou Duda. O toque atrás. Foi desarmado. Perdeu. Boa recuperação do time do Atlético. Conseguiu o toque. Stroke marcando aí. Já temos 41. Do Queiroz ganhou mais uma. Dominou na coxa. Colocou mais atrás. Abre a jogada. Abriu com o Natan. Natan devolveu pela minha direita. Camanhensivo. Viu o Vila Sante. Devolveu pela minha direita. Camanhensivo. Vila Sante fez a finta. Tá na área. Recolheu. Invadiu. Saiu da marcação. Cruzou. Thiago Heleno. Thiago Heleno que não tá entendendo o pessoal aí, hein? Tá fácil demais para chegar, Thiago Heleno corta e mostra com cara de poucos amigos aí, porque foi uma facilidade agora para chegar essa bola na área aí, para passar por quem ele quis. Vila Sante vem fazendo fila por ali, Brigitte. É, o Vila Sante recebeu na entrada da área e foi driblando. Driblou o Canobio, driblou o Eric, e na hora que foi finalizar, o Thiago Heleno chegou no carrinho, mandou para escanteio e pagou geral na defesa, porque o Vila Sante fez o que quis na área. Pois é, rapaz, tá esquisito, hein? Vamos para 42 o jogo. 2-0 Grêmio, 42 cravados. Bola pela direita, armou jogada, preparou, vai tentar fazer a finta, para, espera, dá o toque na bola, ganhou Gustavo Nunes, um novo escanteio pela direita. E aí, claro, o Grêmio prende a bola no ataque, tudo que precisa para manter o resultado. E você vê como é que são as coisas. Quem está segurando a bola lá no ataque são dois meninos, o Natan e o Gustavo Nunes. É, e você pensa, mas pô, tem que ter um cara experiente para fazer isso. Nesse caso, não precisou. A cancha do Grêmio já foi suficiente para que eles ganhassem aí quase um minuto e meio nessa brincadeira. É, já estamos aqui com 42,5, né? E mais, né? É tempo de bola em jogo, né? Porque... É, porque tá valendo. É jogo, né? Não é cera, não. Aí, ó. Não. E prendendo com qualidade. De novo, hein? Pela direita, Camanhensivo racha de qualquer forma. Eric acaba com a festa. Olha... A cara do Eric e do Thiago Heleno são jogadores que estão realmente revoltados com a situação, aquela que não entende o que está acontecendo no jogo de hoje, viu? E tem bola parada, tem novo escanteio. 43, e nessa aí mais de dois minutos com a bola parada lá na linha de fundo, pela direita. E agora muda o cobrador, o Natan deixou para o Gustavo. Gustavo, Natan fez a fita, bateu nele, a bola se perdeu, linha de fundo. Tiro de meta para recomeçar, Bento para ligar à frente aos 43. Placilite, tubos, conexões e acessórios. Placilite, sua escolha inteligente em PVC. Placilite é 10. Oi, Banda B. Oi, para você ligado aqui na Banda B. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Só dá Banda B na parada, depois do jogo tem Jonathan Schrock. E o balanço do jogo, Banda B, análise do Cristian Toledo. Da derrota do Atlético por 2-0, é isso mesmo. O Grêmio meteu 2-0 hoje em cima do Furacão. Bola aberta ao ataque, lançamento, Mastriani subiu no cabeceio, fecha a porta, fez o corte, tirou o perigo, Jeromel recomeçou o jogo, abriu pela direita, câmara de retaguarda, vem pro jogo, Simona Natan, fez o lançamento, soltou na ponta, pela direita, Vila Sante, faz a finta, corta pro meio, devolve, mais atrás jogada, cutucou pela meia direita, câmara defensivo, faz o giro, sai da marcação, prendeu jogada, Gustavo Nunes, devolve, solta no campo de retaguarda, bola aberta com o Jeromel, que solta pela canhota, se mandou com o Cuiabano, 44 de bola rolando, liga à frente, armou jogada pela ponta esquerda, preparou, Gustavo cura com curtindo a bola, deu toque mais atrás ainda, devolve campo de retaguarda, solta a bola, Jeromel abriu pela direita, Gustavo Martins, inverteu o lance, soltou a bola para Natan pela direita, Natan Fernandes está com ela, recolheu, deu toque para trás, cutucou para a minha direita, Camanhensivo no domínio, vem para o jogo, devolve na retaguarda, solta a bola, então recua, sai da meta, Marquezinho para recomeçar, com os pés para o time do Grêmio, 44,5 de bola rolando. E o Atlético tenta, mas não consegue. A facilidade do Grêmio tocar a bola, como você falou, lembra Atlético Cuiabá, só que é o contrário. É, né? Porque o Atlético meio que largou o jogo, né? Absolutamente largou o jogo. Agora até, não sei se o Godoy não vai acabar levando também um cartão amarelo. Mas o Atlético fez um jogo muito fraco. Muito fraco. Tirando o Bento, não dá pra salvar ninguém da atuação E o Cuca, o que ele tentou fazer no jogo não funcionou. Tanto na escalação, quanto nas mudanças, o Atlético não jogou. Pois é. Mais 4. Vamos a 49. Já tem 45. O Atlético tenta, aperta, tendo um gol de honra para dar esquentadinha nesse jogo, mas não consegue. 2-0 Grêmio. A Raiseg Portaria Remota traz segurança para você, para sua família e uma bela redução de custos do seu condomínio. Agende uma visita com a equipe da Raiseg. É raiseg.com.br ou ligue 3049-4747. Não tem esporte igual. Amanhã, 5 da tarde, tem Osmar Antônio e o Balanço Esportivo. E logo depois tem o Padre Martins. Depois do Padre Martins, tem Eliandro Santana e tem a Flávia Barros comandando aqui na Banda B, o Jornal da Banda B, segunda edição, até as 8 horas da noite. Das 6 às 8, tem Jornal da Banda B, vale a pena se ligar. Tem de manhã e tem à noite. 45 e 50. Bola campo de retaguarda. Ao toque escroque, aí chegaremos a 46 de bola rolando na Arena Grêmio. Para 2-0, o Grêmio está vencendo o jogo. E a posse bola, campo de retaguarda, 46 cravados aí pela meia direita, campo de retaguarda, abriu Zé Vitor, tá com ela, dominou Zé Vitor, 2 na marcação, deu toque a Brinde, abriu Mastriani, faz a finta, faz o giro, tocou pra trás, devolveu na meia canhota, campo de retaguarda, solta a jogada pela ponta esquerda, saiu pro jogo, se mandou, parou, Eric esperou, deu toque no meio, abriu Zé Vitor pela direita, Zé Vitor no grande círculo, colocou velocidade, Zé Vitor perdeu mais uma, Zé Vitor, pra não tomar o contra-ataque, faz falta, o árbitro para pra marcar, e ele já tem cartão. Não marcou falta não, viu? Mandou seguir. Bola aberta pela direita. Mastriani fez a finta. 2 a marcação do Mastriani. 3 agora para fechar a porta. Para fazer o corte para tirar da área. Mas o Atlético recupera. Então solta a bola pela ponta esquerda. Camboinzinho dominou. Esquivel tá no fundo. Esquivel vem cruzamento. Cruzou na primeira trave. Sobe goleiro. Marquezinho fez o corte. Tirou da área. Afasta o perigo. Recomeça o jogo. Campo de retaguarda da Vila Sante. Bateu. Carimbou defensiva. Bateu agora. A posse de bola. Esquivel ligou mais atrás ainda. Vem cruzamento. Cruzamento da perna na boca do gol. Desvio de cabeça. Passa por todo mundo. Tira dentro. Salva Cuiabano, recuperação do Grêmio na canhota, campo de defesa. 47, jogador do Grêmio ficou caído lá dentro do gol, Cuiabano. Bola cruzada pela canhota, sobe no cabeceio, tentou dividir, tentou ganhar na primeira, perde a posse de bola, Natan, na segunda, recuperação do Atlético com o Thiago Heleno. Thiago Heleno, ligação aberta pela direita, bola aberta, boa com o Léo Godoy, cabeceou, tocou para trás, abriu o Canóbio dominou, do Queiroz colou nele, ele fez a finta, ligou mais atrás ainda, abre jogada pela direita, bola com o Kaique, Kaique inverteu, soltou pela ponta esquerda, dali solta a bola com o Bruno Zapelli, Zapelli fez a finta, dominou para Eric, Eric solta a bola, Canóbio pela direita, passou, pediu, recolheu, recebeu o Canóbio, vem cruzamento aí não, preferiu mais atrás ainda, abre com o Eric, dominou o Eric, tocou no meio, Léo Godoy pra Canóbio, Canóbio no fundo, defendeu o goleiro, firme Marquezinho, Marquezinho praticou forma firme, boa defesa, na verdade o toque saiu meio curtinho, não era bem do jeito que o Canóbio queria não, né? É, na verdade acho que o Canóbio quis mais cruzar a bola do que tentar finalizar, mas estava muito perto do Marquezinho e o goleiro acabou fazendo a defesa com segurança. Pois é, né, Cris? Pra dizer um que ele trabalhou, né? É. Quer dizer que ele tem que fazer alguma coisa. 48. E o Grêmio de novo. No ataque pela ponta esquerda. Camboinzinho dominou a jogada. Faz a vinda. Gustavo Nunes cai pela ponta esquerda. Recolheu. Cortou para o meio. 2 a marcação do Gustavo. Ligou mais atrás ainda. Arma pela ponta esquerda com o Gustavo Martins. Martins com o Duqueiroz. Duqueiroz pela canhota. Inverteu o lance. Devolveu mais atrás ainda. Solta a bola pela direita com o Gustavo Martins. Armou o jogo pela direita. Camboinzinho recolheu. Fernando. Ele deu toque na bola. Fábio. Fábio ligou mais atrás ainda. Devolveu no campo de retaguarda. Solta a bola pela direita. Passou. Dominou. Faz o giro. Vila Sante. Cutucou pela direita. Campo de retaguarda com o Gustavo Martins. Recua a bola no meio da rua, e aí Marquezinho recomeça o jogo com os pés para a espera, o Canobis chegar e solta a frente, 48 e meio, ele liga, arma pela direita, Camboinzinho vai se embora, o time do Grêmio, últimos cartuchos, já olhou para o cronômetro, o árbitro Marcelo Lima Henrique vai terminar o espetáculo, lateral para o time rubro-negro do meio, prepara, toca na bola, lá vem Thiago Heleno, parou, esperou, quando apita o árbitro, aponta o centro e termina o jogo na Arena do Grêmio. Grêmio 2, Atlético 0. Furacão amarga derrota e a primeira com o comando de Cuca. Cai a invencibilidade de Cuca e tem o primeiro jogo sem vencer e o primeiro jogo derrotado. Ricardo Brezinski, seus detalhes. É, os jogadores saindo ali muito incomodados e o Grêmio saindo aliviado. Agora é a primeira derrota do técnico Cuca no comando do Atlético e o Atlético deixa a liderança do Brasileirão, mesmo que fosse provisória da primeira rodada, o time já sente um baque da primeira tropeço no Brasileirão. É, e um detalhe, né, Marcelo, o Atlético faz isso em um jogo muito fraco, né, é um jogo que também liga alguns alertas, nenhum time está perfeito, nenhum time está pronto 100%, mas assim, talvez ninguém imaginasse que o Atlético jogasse tão pouco como jogou nessa noite em Porto Alegre, uma vitória justíssima do Grêmio, poderia ter sido uma vantagem maior, porque o Bento fez pelo menos três defesas fundamentais. Duas no primeiro e uma no segundo tempo. É isso aí. Final de jogo, o Atlético amarga a derrota por 2-0. E sobre tudo isso a gente fala a partir de agora com o comando do Scroc no balanço do jogo. A Banda B apresentou Jornada Esportiva. Banda B. Oferecimento Big Cores Tintas, certezas, certeza mesmo, só Coral, Plastilite, tubos, conexões e acessórios. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Plastilite é 10. Agora, na Banda B. Balanço do jogo. É o balanço do jogo, Banda B, Ricardo Brejinski. Tem jogador do Furacão falando aí, Brejinski. Canóbio está conversando aqui, vamos ouvir o atacante uruguai. Bom, é que continua trabalhando. Acho que a gente vinha com a vitória, não se deu. O jogo foi muita trocação de raça, não conseguimos aproveitar os espaços. Acho que é um jogo onde a gente tem que tomar como referência para que não volte a passar o mesmo e continuar, porque se a gente quer coisas grandes e tem que ganhar fora de casa, isso é o primordial. Mas continuar trabalhando, não esquecer que a gente vem fazendo, que é um trabalho muito duro, minimizando muito detalhe. E isso recém empieza, acho que também estamos trabalhando para dar uma alegria a toda a torcida atleticana. Tá aí então o atacante Canóbio, que falou sobre a derrota do Atlético por 2-0 para o Grêmio. Valeu, Ricardo Brejinski, desejando, claro, boa noite para você sintonizado aqui na Banda B, AM 550, FM 79.3. Oi? O Canóbio continua falando aqui, vamos ouvir mais um pouquinho o atacante do Atlético. É um desafio que colocou o treinador, acho que ele vê em mim um potencial que é lograr chegar dentro da área, fazer gol, fazer assistência. Hoy no dio la oportunidad, mas estar perto es importante. Cuando uno esté perto de la área o perto de la situación de gol, ahí es donde a gente tiene que preocupar. Mas ahora estoy trabajando para el time, para el grupo, que es un grupo muy, muy, muy sano, muy natural, que tiene una competitividad muy alta, así que continúo trabajando. Scroc, Canóbio agora enfim saiu, vai para o vestiário, mas segue a derrota do Atlético 2-0 para o Grêmio. Muito bem, obrigado Ricardo Brejinski, trazendo as palavras do Agostinho Canóbio. Essa derrota do Furacão 2-0 diante da equipe do Grêmio lá na Arena do Grêmio. O Atlético, o primeiro gol no primeiro tempo do Grêmio foi do... Minha própria letra do Cristaldo. Oi? Agora é a vez do Pedro Jeromel, zagueiro do Grêmio, conversar aqui na saída do campo. Vamos ouvir o zagueiro gremista. Vamos lá. Acho que a gente esteve muito bem. A gente passou aí por uma semana de instabilidade, é verdade. Mas nosso time é experiente. A gente, ano passado, nesse mesmo campeonato, fomos o melhor mandante do campeonato, com mais vitórias. Então a gente sabe a força do nosso estádio, a força de jogar aqui na arena, contra um time muito bem treinado, que tinha até então o melhor ataque do Brasil. A gente passa aí sem sofrer gols, com uma vitória muito convincente. O time todo está de parabéns. Pois é, o que... O Jeromel sai conversando aqui. Mais uma resposta do Grêmio. Não, a gente tem a continuidade do Renato como a força do nosso trabalho. A gente sabe sempre o que tem que fazer dentro de campo. A gente é muito bem treinado e a gente demonstrou isso dentro de campo. A gente fez sempre a mesma coisa, tivemos consistência e isso foi fundamental para a nossa vitória. Tá aí então o Jeromel, capitão do Grêmio, falando sobre a vitória gremista por 2-0 em cima do Furacão. O zagueiro Jeromel falando também pra você e a gente de carona com a detentora de direitos e você, é claro, acompanhando todos os detalhes aqui na Banda B. Como eu dizia, o Cristaldo abriu o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo e aos 6 do segundo tempo o Soteldo deu números finais a partida Grêmio 2, Atlético 0 na Arena do Grêmio. Vamos falar disso e muito mais aqui na Banda B a partir de agora, tá no ar o balanço do jogo. Começamos com os destaques desse balanço do jogo. Eu começo com você, Cristiano Toledo, seu destaque dessa vitória, da derrota do Furacão, 2-0 pro Grêmio em Porto Alegre. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Jonathan, amigos da Banda B. Derrota justa, derrota em que o Atlético não jogou absolutamente nada, e isso preocupa, né, claro, o torcedor que viu um Atlético arrasador contra o Cuiabá, mas viu agora um Atlético com muitas dificuldades, mas muitas dificuldades, superado até com facilidade pelo Grêmio em Porto Alegre. 8 horas e 58 minutos, 8 e 58 na Banda B. Atlético perdeu pro Grêmio, 2-0 na Arena do Grêmio, seu destaque. Boa noite, Marcelo Ortiz. Boa noite, Sgroc. Um jogo muito ruim, o pior jogo do Atlético, comando de Cuca, e não merecia outro resultado senão a derrota. 18 graus a temperatura neste momento na capital paranaense, derrota do Furacão, conhece aí na segunda rodada a primeira derrota no campeonato. Claro, tá no começo ainda, mas é a primeira derrota do técnico Cuca no comando do Atlético. O seu destaque para esse Grêmio 2, Atlético 0. Boa noite, Ricardo Brejinski. Boa noite, Sgroc. Meu destaque vai pro ataque do Atlético, que apesar de ter entrado no campo com quatro peças ofensivas e meias que são bons articuladores, o time deu apenas duas finalizações a gol, apenas uma defesa do Marquezinho do Grêmio, então o meio campo e o ataque do Atlético não funcionaram depois de terem feito quatro gols na estreia contra o Cuiabá. 8h59, quero a sua participação comigo no balanço do jogo, hein? Qual que é a sua opinião, torcedor do Furacão, que tá ligado aqui na Banda B? 98407-0550, 98407-0550, e você ajuda a gente a fazer o balanço do jogo. Entrevistas, informações, opiniões e muito mais. Tá no ar aqui na Banda B, o balanço do jogo. Balanço do jogo. Às 8h59, para começar o balanço do jogo, vamos eleger o craque Banda B dessa vitória do Grêmio 2-0 sobre o Furacão lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Eu começo com você, Cristiano Toledo. Para você, quem foi o craque Banda B desse Grêmio 2, Atlético 0, Cris? Ele ainda saiu cedo do jogo por conta de uma lesão, mas para mim disparado melhor em campo, Pavon, atacante do Grêmio. Pavon é o voto do Cristiano Toledo. Para você, Marcelo? Para mim também. Jogou muito, participou dos dois gols, Pavon. Pavon, dois votos. Ricardo Brejinski. Não tem como não ser o Pavon, né? Participou dos dois gols da partida com duas assistências, jogando 90 minutos. Então, Pavon pra mim. Pavon, por unanimidade, eleito o craque desse jogo. Vitória do Grêmio 2-0 sobre o Furacão lá na Arena do Grêmio. Forte no esporte, Banda B. 9 horas em ponto, em Curitiba, 9 em ponto. Vamos saber quem foi o personagem ou os personagens dessa derrota do Furacão lá em Porto Alegre para a equipe do Grêmio. Marcelo Ortiz, começa com você. Quem foi o personagem desse Grêmio 2 Atlético 0? Porque a primeira derrota do Atlético, acho que teve muita coisa errada, mas para não ver o lado negativo, só tem um lado positivo. O Bento provou mais uma vez porque é o goleiro de seleção e que está evoluindo e o mundo está de olho nele. Então, o goleiro Bento, como destaque positivo, diga-se de passagem, o único ponto positivo do Atlético no jogo de hoje. Bento é o voto do Marcelo Ortiz. E para você, Cristian Toledo? Bento. Dois votos para o Bento. Ricardo Brejinski. Sigo também com o Bento. Salvou o Atlético de sair com uma goleada da Arena do Grêmio. Bento, goleiro do Furacão da Seleção Brasileira, eleito personagem desse Grêmio 2, Atlético 0, lá na Arena do Grêmio, na cidade de Porto Alegre. Show de bola, Banda B! Nove horas e um minuto na Banda B, 9-1, agradecendo a Clara sua audiência, você conectado com a gente, você sintonizado aqui na Banda B, no AM 550, no FM 79.3, e é claro, você também nas nossas lives lá no Facebook, também no Facebook, Esporte Banda B no YouTube, arroba Banda B Oficial, e você é claro que está no aplicativo da Banda B, vai lá, baixa na sua loja virtual aí o aplicativo da Banda B e acompanha a Banda B, leva ela para onde você quiser, viu? E um som, é claro, 100% digital, você acompanha a gente aqui na Banda B, a Rádio do Coração. Marcelo Ortiz, um Atlético bem diferente do jogo de domingo contra o Cuiabá, mas o campeonato está começando, o Atlético tem uma sequência grande de jogos aí, quarta, domingo, não está tudo perdido ainda, mas tem que começar a se apertar agora para não deixar para depois, né? Não estava tudo muito bom depois do 4-0 como contra o Cuiabá. Não estava tudo ganho, né? Não estava tudo ganho lá, como não está tudo perdido aqui. Eu concordo com isso. Agora, que há um sinal de alerta, o Canobio falou muito bem, inclusive. O Canobio disse, é um jogo para a gente pegar como exemplo e não se repetir. Acho exatamente que tem cara que fala assim, é jogo para esquecer. Se esquecer, comete o erro de volta, Cristian. E um detalhe, o Canobio falou até um pouco mais. Ele falou, a gente não pode jogar como a gente estava jogando. né? Que é como o Atlético vinha com dificuldades no início com o Osório. Mas, assim, hoje a atuação foi muito abaixo. É a tal história, Jonathan, o Campeonato Brasileiro, ele é danado. Ele é muito danado. Talvez ninguém jogou mais do que o Atlético jogou naquele jogo com o Cuiabá. Só que assim, você ganha um jogo como ganhou e depois perde como perdeu, aí o mundo vai virar, né? O olhar roda 180 graus, né? Você sai de não, vai ser o melhor time do mundo, para, olha, é o pior time do mundo. Nem lá nem cá. O Atlético vai disputar na parte de cima, dependendo da situação, pode sim disputar até a questão de título. O Botafogo disputou até quase a penúltima rodada do Brasileiro do ano passado e não tinha o elenco que o Palmeiras tem, só que Campeonato Brasileiro, ele é um bicho de sete cabeças. O Palmeiras, que é o candidato, jogando em casa, tá perdendo, sabe? O Vasco ganhou do Grêmio, já tá perdendo pro Bragantino. Perdeu pro Bragantino, encerrado. O Atlético perdeu, ganhou do Cuiabá e perdeu pro Grêmio, que perdeu pro Vasco, que perdeu pro Bragantino. Então, assim, esse é o Campeonato Brasileiro. O que pode ser é, assim, dar uma segurada, talvez, num oba-oba. Mas eu não imagino que o Atlético estivesse em oba-oba. Agora, que não foi bom jogo, definitivamente não foi. Mas é o que o Marcelo falou. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ó, só passando os resultados de momento aí, encerrado o Bragantino 2, Vasco 1. Pois enquanto intervalo de jogo, Atlético Mineiro vai vencendo o Criciúma por 1-0, Fortaleza segue vencendo o Cruzeiro por 1-0. Juventude e Corinthians vão empatando em 0-0, intervalo também para Internacional e Palmeiras, 1-0 para a equipe do Internacional. Daqui a pouquinho, 9h30, tem Flamengo e São Paulo, esse é o último jogo que fecha aí essa quarta-feira de Campeonato Brasileiro. Intervalo de jogo também, Vila Nova e Cuiabá, o Vila Nova vai vencendo por 1-0 o Cuiabá no primeiro jogo da semifinal da Copa Verde. Ontem teve Fluminense 1, Bahia 2, Bahia 2, Fluminense 1 lá em Salvador. E amanhã, às 9h30 da noite, para fechar essa segunda rodada do Brasileirão, tem Botafogo e Atlético Goianiense. Essa segunda rodada vai ficar um jogo a menos. Cuiabá e Vitória, estava marcado para hoje, devido ao Cuiabá estar aí disputando a semifinal da Copa Verde. Esse jogo foi adiado, vai ser remarcado aí pela CBF. Marcelo Ortiz, valeu por mais uma. Até amanhã. Amanhã a partir das 8, já com o Luiz Carlos Martins aqui no programa. Luiz Carlos Martins, né, Marcelo? É isso aí. Estaremos aqui com toda a equipe da Banda B. Não tem rádio igual. Aquele abraço, Scroque. Valeu, Marcelo. Bom descanso, viu? Obrigado. No aguardo aqui do técnico Cuca para ver o que ele fala dessa derrota do Furacão. Enquanto isso, intervalo flash do rádio. Daqui a pouco a gente volta para falar mais desse Grêmio 2 Atlético 0 aqui na Banda B. 25 anos. Não tem rádio igual. Futebol raiz, do jeito que você gosta, é na Banda B. Não tem esporte igual. Você está ligado na Banda B. Balanço do jogo. Balanço do jogo. Aproveite as ofertas e deixe a sua casa ainda mais bonita e confortável. Compre os móveis estofados da Simar Móveis. Móveis modulados e planejados. Entrega no prazo estipulado e montagem com qualidade. Visite a Simar Móveis. É no centro de Curitiba. Avenida Marechal Deodoro, 275. Fone Watts, 3223-8840. 3223-8840. Você vota, escolhe o deputado do seu estado, mas sabe o que ele faz? A Banda B explica e ajuda a entender como funciona a Assembleia Legislativa do Paraná. Toda semana, novas reportagens no rádio e no portal para que você conheça melhor a casa, que é do povo. Se você tem débitos na conta de energia, esta é a hora de negociar. Aproveite as condições especiais de parcelamento e descontos da Copel, que podem chegar até 50%. Acesse copel.com/negociação e veja como é fácil, sem fila e sem burocracia. É a hora de retomar a tranquilidade financeira com o programa de negociação diferenciada ao cliente. Acesse copel.com/negociação e saiba mais. Copel. Pura energia. Gruger, MWM Geradores, solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger, MWM Geradores, 41-33-76-44-47. Conheça a Via Luante Moda Masculina, que trabalha com o melhor da moda tradicional, esportiva, casual e criativa. As melhores marcas, qualidade, Fique sempre por dentro das tendências da moda e surpreenda-se com o atendimento da Via Luante. Quer andar elegante? Via Luante, dois endereços em Curitiba, Shopping Água Verde e Rua Estados Unidos 1055, no Bacacheri. Banda B, 98. Comunicando, Jonathan Scrock. 18 graus a temperatura na capital paranaense. O Furacão perdeu pro Grêmio lá na Arena do Grêmio pelo placar de 2-0. Jogo que você acompanhou aqui na Banda B. A gente tá falando de futebol desde as 5 horas da tarde, dentro do Balanço Esportivo com Osmar Antônio. E é claro, falando para você aqui dessa derrota do Furacão por enquanto, 2-0 pra equipe do Grêmio. Valeu, Zilda Aventura do Centenário. Mandou mensagem aqui, hein? Tá? Tava torcendo pelo Furacão, mas não deu, né, Zilda? Daqui a pouco eu vou saber por que ele não tá chegando as mensagens aqui, né? Vamos. E aí, produção? Consegue me ajudar aí, produção? As mensagens não estão chegando aqui, rapaz. O pessoal largou mesmo, viu? Não, tem um monte de mensagem aqui, mas você tá dizendo assim que não tá recebendo. Aguardando mensagem, aguardando mensagem, aguardando mensagem, aguardando mensagem. Nossa produção vai dar uma olhada, né, produção? Obrigado. Ô, Cristiano Toledo, pra gente começar a falar dessa derrota do Furacão aí, pra gente já começar a fazer aquela análise final desse jogo, que foi bem diferente esse Atlético de hoje pro Atlético. Mas antes, o Cuca vai falar aí, né, Ricardo Brejinski? Isso, o Cuca já vai falar aqui na coletiva. Vamos ouvir o técnico do Atlético. Beleza, vamos ouvir o Cuca. O que você acha que foi, acabou sendo crucial para que o resultado não acontecesse no dia de hoje, né? O que, que acabou não dando certo no seu time? Bem, nós tentamos jogar um jogo equilibrado como a gente tem feito nos jogos em casa, né? Tentamos jogar da mesma forma, até repetindo a equipe, porque a gente sabe que o Atlético em campeonatos brasileiros passados tem muita dificuldade, tem mais dificuldades nos jogos fora do que na arena. E nós até começamos bem o jogo, começamos igual, nós poderíamos ter saído na frente e viraria outro jogo, uma chance muito clara. E na jogada seguinte a essa, a gente tomou o gol. E do momento que você toma o gol, você entra no jogo do Grêmio, que passa a linha e quer o contra-ataque a todo custo, né? E tem jogadores no meio do campo que trabalham bem a bola, o Vila Sante, o Cristaldo, e os atacantes de velocidade, o Pavão, o Soteldo. Então, você se expondo como você tem que se expor, naturalmente você vai ter que remontar o jogo e sair do jogo do Grêmio. E nós não conseguimos, porque mesmo eu sentindo que estava perdendo o meio campo, nós tiramos o Coelho naquele momento, uma opção tática, e colocamos o Alex Santana abrindo o Canobi para equilibrar o meio campo, né, para a gente ter o controle do meio campo também. Tivemos até mais posse de bola, mas não tivemos agressividade na frente. Então nós não fomos eficazes como fomos nas outras tantas partidas, aí fazendo 27 gols no segundo tempo, não tivemos quase nenhuma chance. E tomamos um gol com 5 minutos, num lance que, se você for ver, a gente tem 7, 8 jogadores contra 3 do Grêmio e tomamos o gol, né? Faltou agressividade à bola naquele lance, coisa que geralmente a gente faz. E aí fica um jogo completamente atípico, você faz as mudanças, tenta jogar o time mais para frente, mas nós erramos muitos passes. Hoje foi um dia que erramos mais de 50, 60 passes, se não me engano. Um dia que tecnicamente as coisas não andaram. Geralmente, né, no futebol, quando você faz jogo bom, você tem 7, 8 jogadores que vão bem e 3 ou 4 que não vão tão bem. Então eles são encobertos por aqueles que vão bem. Hoje foi o contrário. Hoje nós não tivemos bem 7, 8 jogadores e isso acontece. Né? Não adianta vir aqui pôr a culpa neles. Quando acontece o time tecnicamente mal, o treinador é o maior responsável, eu sou. E eu acredito muito em Deus e que tudo que Deus faz é bom. De repente é para a gente pensar muitas outras coisas que a gente tem que pensar, em maturação, em tempo ao tempo. em achar um estilo de jogo que seja um estilo competitivo e segui-lo à risca, porque nosso time tem que ser assim. Se a gente fugir desse estilo, os resultados não vão vir. Então, isso tudo que eu estou falando aqui, já falei com eles, não é um jogo qualquer de domingo que vem. Nós temos toda a confiança do torcedor, eu sei disso, e domingo é um jogo para a gente provar que hoje foi um jogo atípico e que nós vamos tirar lições deles para frente aí nos jogos fora de casa que a gente fizer. Oi, Cuca, boa noite. Monique da Rede CNT. Você até já falou um pouquinho da questão da entrada do Alex Santana ainda no primeiro tempo. Dentro do que você queria e tinha de proposta naquele momento, o que não aconteceu com essa entrada do Santana, que não te agradou, enfim? E também a entrada do Zé Vitor, se você pudesse explicar pra gente qual era a tua intenção ali no momento. Se você notar, o primeiro gol que a gente tomou, o volante do Grêmio pegou uma bola livre para fazer a armação pro Pavon. No momento que foi um contra-ataque, né? Nós tivemos a chance do contra-ataque, então eu quis equilibrar mais o meio campo, que era o que o jogo pedia, um equilíbrio maior naquele momento no meio campo. A gente não sabe como o jogo vai se oferecer, e essas coisas não é fritar ninguém, isso aí ocorre. O jogador hoje ele é muito consciente, ele tem toda a minha confiança, podia tirar outro jogador que não fosse ele, era uma questão de preencher mais o meio campo que a gente não estava conseguindo, mas a gente estava criando chance. Então, tinha criado 3-4 chances claras para fazer o gol, mas quando você toma o gol, muda, porque o adversário passa as linhas e passa a jogar no teu erro. Até então, não, o Grêmio tinha que se expor também. Por isso que estava um jogo mais laicado. Depois, não. Depois, o Grêmio defendeu bem e nós não tivemos movimentações. As peças que entraram também não mudaram para cima o jogo do time, nenhuma das peças entrou bem, erramos muito passe, então não tem um culpado, dois. Quando 7-8 jogadores não vão bem como acostumadamente eles vão, aí o treinador tem que abraçar e assumir a responsabilidade. Cuca, boa noite. Robson, Rádio Transamérica. Domingo, lá em Curitiba, você disse assim que questão de título é jogo a jogo, uhum. Era um jogo, tinha um 37... Mas o ambiente que foi criado assim, internamente, você pode falar, sim. Não estou no ambiente interno, mas externamente, era de que o Atlético ia brigar pela primeira posição, o campeonato inteiro. Uhum. A mídia nacional deu um espaço enorme com análises sobre o Atlético, uhum. Até pelos números, pela ótima primeira rodada. Um jogo como o de hoje, apesar de a gente considerar só duas rodadas, dá para a gente sentir assim, um choque de realidade? Eu acho que nenhuma coisa nem outra, né? Porque se você ganhar domingo, então já volta tudo daí. Você pode pegar a liderança de novo domingo, dependendo do que acontecer nas rodadas, né? Mas assim, eu mais do que isso, eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas não é assim, né? Você não vai ganhar todas as partidas, você jogou aqui com o Grêmio é forte, ele vinha de duas derrotas, precisava a todo custo jogar, ele foi mais competitivo do que nós. E ganhou o jogo, merecidamente. Então a gente não pode fugir as nossas características que hoje fugiram. Nós temos que retomar a nossa característica para tirar a essência de cada jogador. Aí nós vamos ter vitórias e, quem sabe, melhoras fora de casa também. Cuca, Paulo Atlético Mundial aqui. No jogo de hoje, a gente viu uma mudança sua ainda no primeiro tempo para fazer uma correção de rota, como você falou, melhorar o meio de campo com a entrada do Alex Santana. Mas eu queria entender a sua opção de tirar o Coelho e não talvez o Julimar ali naquele momento. E após aquela mudança, você sentiu que talvez foi um erro naquele momento, já que o time perdeu um pouco da produção ofensiva? Eu podia tirar o Julimar, né, em vez do Coelho, e de repente você estaria me fazendo a pergunta igual aqui, por que você não tirou o Coelho em vez do Julimar, né? São opções, né? Não tinha uma disparidade entre os dois tão grande. É que naquele momento eu pensei na sequência em utilizar aqui pelo lado esquerdo o Canóbio, como a gente fez depois, mas não conseguimos hoje. Tentei o Canóbio aqui, ali, lá, do outro lado, e é uma questão que não deu. Agora, sinceramente, assim, você falando, pô, é um erro seu, geralmente quando o time não ganha e as coisas não melhoram, é erro do treinador. Então, pode-se dizer que foi um erro meu, sim. E vou tentar melhorar para não errar. Obrigado, Cuca. Valeu. Tá aí então o técnico Cuca explicando um pouco do Atlético na derrota por 2-0 para o Grêmio. Scroc. Valeu, Ricardo Brejinski. Ô, Christian, dá pra dar um pitaco aí nessa entrevista coletiva do Cuca? Justificado, acho que, né? Eu acho que dá já pra fazer o desenho duplo, sabe, Jonathan? Sim. Porque o que aconteceu, e o Cuca explicou, e ele acabou realmente deixando bem claro algo que a gente falou durante o jogo era do meio campo. O jogo foi jogado no meio campo. Qual foi o segredo da vitória do Atlético sobre o Cuiabá? Quando o Atlético tinha posse de bola, Canóbio, Julimar e Pablo iam em cima dos três zagueiros do Cuiabá. E assim abria espaços, porque sempre voltava alguém para ajudar na marcação e acabava sobrando ou o Coelho, acabava sobrando o Fernandinho, acabava sobrando o Léo Godoy ou o Esquivel, como foi o jogo inteiro. Então o jogo se resolveu na fase ofensiva do Atlético. Hoje o jogo se resolveu no meio campo. Quando o Atlético tentou repetir a estrutura do jogo do Cuiabá, principalmente nas saídas, mesmo saídas em velocidade, ficava muito campo para o Fernandinho e para o Eric cobrirem. E assim, o Grêmio deitou e rolou no meio campo. Como bem disse o Cuca, o lance do primeiro gol começa com o Vilaçante solto, mas solto para passar para o Pavon na entrada da área, na risca da meia-lua. Isso mostra como o meio-campo do Atlético tinha dificuldades. Ele poderia tentar o Zé Vitor, ele poderia tentar o Zapelli, poderia tentar vários jogadores. Mas ficou muito claro que ele apostou no Alex Santana por uma projeção, por um jogador que arrematasse de média distância. E assim, eu não vejo esse drama todo porque o Coelho saiu. Como bem disse o Cuca, aí eu concordo com ele. Julimar, Coelho, quem saísse ali estava tudo bem. Agora, realmente houve um erro de avaliação do Cuca na montagem do jogo. O jogo não se apresentou, até ele falou, o Atlético teve chance. Teve, mas quem dominava o jogo era o Grêmio. E a gente falou isso durante o primeiro tempo. E eu acho que aí se explica muito o jogo, porque aí, quando o Grêmio faz 1-0, o Grêmio mantém o ritmo, né? O Cuca falou ali depois, mas depois houve uma mudança, o Grêmio veio... Não, o Grêmio continua pressionando, tanto que o Bento fez 3 defesas. Ainda no final do primeiro tempo, em 3 arremates do Pavon. 2, inclusive, dificílimas. Uma que desvia no Esquivel e quase engana o Bento, mas ele, com reflexo, faz a defesa. E no segundo tempo, também o Cuca falou a verdade. O Atlético não jogou. O Marquezinho teve que cortar um cruzamento no segundo tempo. Mais que isso, o Atlético não fez. Foi um jogo muito fraco do Atlético. Pelo menos, eu acho que o principal do que a gente ouviu é que o Cuca percebeu isso. E deixou muito claro que realmente hoje foi uma jornada ruim. Agora, é a tal história, é o Brasileirão. Brasileirão é essa desgraça. Brasileirão é complicado, né? Quando falam que o Brasileirão é o mais equilibrado do mundo, não quer dizer que o Brasileirão é o melhor campeonato do mundo, mas quer dizer que o Brasileirão é o campeonato mais complicado do mundo para se jogar. Repito, né? O Corinthians empatou com o Galo, jogo duro, contra candidato ao título. Agora o Juventude está perdendo para o Juventude está ganhando do Corinthians. Juventude que empatou com o Criciúma, que é, na teoria, o time mais fraco do campeonato. Então, e aí, volto para aquela que parece poema do Drummond, né? O Bragantino venceu o Vasco, que venceu o Grêmio, que venceu o Atlético. E é assim que está rolando a situação do Campeonato Brasileiro. E é assim sempre. Agora, não mudo a minha opinião. O Atlético vai brigar na parte de cima. Se ano passado o Atlético brigou na parte de cima com tantas dificuldades, pense agora. E agora tá vendo aqui, meu Deus do céu. Apareceu o gol do Corinthians aqui, o gol do Juventude aqui para mim, Jonathan. Meu Jesus, Juventude tá ganhando do Corinthians e olha, foi um fiasqueiro agora o gol do Juventude. Mas é esse o Brasileirão, Jonathan. O Brasileirão é isso, essa loucura, essa coisa meio sem pé nem cabeça. Mas é bom lembrar, o Atlético perdeu para o Grêmio. O Grêmio é um time que também está na luta da parte de cima do campeonato. Então não é assim também a morte da Bezerra. Tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte. Valeu, Christian Toledo. Até amanhã, às 5 horas da tarde, né? É isso, né? É isso. E como diria um amigo nosso, isto posto... Falar mais o quê, né? O torcedor já também quer saber agora do jogo contra o Inter, que é outro grande jogo... Mas um outro jogo muito difícil, repito. O Inter tá ganhando, né, Jonathan? O Palmeiras lá. Do que é considerado o time mais forte do Brasil. na casa do Palmeiras, na meia casa, porque o jogo é em Barueri, né? Valeu, Cristian Toledo. Volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Até amanhã. Junto com o Osmar Antônio aqui no Balanço Esportivo da Banda B. Horas e 23 minutos, 9h23 na Banda B. Ô, Ricardo Brejinski, então Furacão agora com a sua agendinha aí. Furacão agora volta e não tem tempo nem pra juntar os cacos, né? Já tem nesse mini campeonato gaúcho aí do Campeonato Brasileiro, tem o Inter já no próximo domingo, né? Exatamente, o Atlético volta para Curitiba amanhã pela manhã, jogadores ganham folga no período da tarde e se reapresentam no CT do Caju na sexta-feira de manhã para começar a se preparar para o confronto contra o Internacional, que está marcado para domingo às 4 horas da tarde. Fechou então, Jonathan? Beleza, Ricardo, valeu, até amanhã dentro do Balanço Esportivo. Valeu, até. Valeu, Ricardo Brejinski, fechando os trabalhos de reportagem da Banda B. E você, claro, acompanhando tudo dessa, infelizmente, derrota do Furacão. 2-0 para a equipe do Grêmio, lá na Arena do Grêmio, nessa noite de quarta-feira. Cristaldo fez o gol do primeiro gol do Grêmio aos 19 do primeiro tempo. E o Soteldo aos 6 do segundo tempo. Deram números finais à partida. Grêmio 2, Atlético 0, lá na Arena do Grêmio. Para um público pagante de 12.236 pessoas, um público total de 13.541 espectadores e uma renda de R$ 666.343 para esse Grêmio 2, Atlético 0. Essa é a segunda rodada apenas do Campeonato Brasileiro 2024. Passando para você os demais jogos dessa segunda rodada, onde o Bahia venceu o Fluminense em Salvador por 2-1. Grêmio venceu o Atlético 2-0. O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 2-1. Por enquanto, o Atlético Mineiro vai bater no Criciúma por 1-0. Fortaleza vai vencer no Cruzeiro por 1-0. O Juventude vai vencer na equipe do Corinthians por 2-0 esse jogo em Caxias do Sul. E o Internacional segue vencendo o Palmeiras por 1-0. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, a bola rola para Flamengo e São Paulo. E essa rodada se encerra amanhã, nessa parte dessa rodada. 9h30 da noite tem Botafogo e Atlético Goianiense. Um jogo vai ficar para trás dessa rodada, que é o jogo entre Cuiabá e Vitória, né? O Cuiabá vai disputando aí a semifinal da Copa Verde, vai tomando 2-0 do Vila Nova. E aí o Cuiabá e Vitória, esse jogo ficou para ser remarcado posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol. A classificação de momento do Campeonato Brasileiro, o Inter segue líder com 6 pontos. Na segunda posição, Fortaleza também tem 6. O Juventude é o terceiro colocado com 4. O Red Bull Bragantino é o quarto colocado também com 4 pontos. O Atlético Mineiro, por enquanto, ocupa a quinta posição com 4 pontos. O Atlético caiu para a sexta posição com 3 pontos ganhos. Com 3 pontos ganhos na sétima posição também tem o Grêmio. O oitavo é o Flamengo com 3 pontos, joga daqui a pouco diante do São Paulo. O Vasco é o nono colocado também com 3 pontos. O Cruzeiro é o décimo com 3 pontos. O Bahia é o 11º com 3 pontos. E o Palmeiras, 12º, também 3 pontos. O Fluminense é o 13º, apenas 1 ponto. O Criciúma é o 14º, 1 ponto. O Corinthians é o 15º. Com 1 ponto ganho, e o Botafogo, aí abre aquela que quem não pontuou na competição. Botafogo, que joga amanhã, não tem nenhum ponto. O São Paulo joga daqui a pouco contra o Flamengo, abre a zona de rebaixamento, é o 17º com nenhum ponto. Na 18ª posição tem o Atlético Goianiense, que joga amanhã. O Vitória é o 19º, não jogou hoje, e o Cuiabá é o 20º. Os dois times não atuaram hoje, então não pontuou na competição. Essa é a classificação de momento, com os resultados até o momento do Campeonato Brasileiro 2024. O futebol paranaense, derrota do Furacão, 2-0 para a equipe do Grêmio. E você, é claro, acompanhou tudo aqui na Banda B. Tá com Jonathan Scrock, tá na Banda B. Abraçando meu amigo Cristiano Vaz. É, tava no plantão, Cristiano Vaz, com o amarelinho Banda B, né, Cristiano? Chegou do plantão, disse que tem muita informação, vai preparar um material show de bola, com bastante informação para você acompanhar já amanhã, a partir das 5 horas da manhã, com o Paulo Sérgio Debski Júnior e o Jornal da Banda B, primeira edição. E é claro, tudo de futebol, já no Jornal da Banda B e também em toda a programação da Rádio Banda B, você acompanha tudo do esporte. E às 5 da tarde, tem Osmar Antônio, Cristian Toledo e toda a nossa equipe com o Balanço Esportivo da Banda B. agradecendo o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia, a sua paciência, você que esteve com a gente durante toda essa jornada da Banda B, desde as 5 horas da tarde, falando de muito futebol. Obrigado, viu? Obrigado pela grande audiência da Rádio Banda B. O Ibope confirma, Banda B continua com tudo. A audiência muito boa no futebol. A gente só tem a agradecer a você, ouvinte, que está com a gente há 25 anos. Não tem ouvinte igual um ouvinte da Banda B, viu? Eu vou embora, deixo você com a voz do Brasil. Na sequência tem o Banda Retrô. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã, dentro da tela da Band, com o Cristiano Santos, no Bora Paraná, para todo o nosso estado, falando dos jogos do Campeonato Brasileiro. E às 11 da manhã, estou aqui com o Roberto Insa na Banda B. Alegria está no ar até 1 hora da tarde. Às 11 a 1, estou aqui no programa Roberto Insa também, viu? Um ótimo final de noite para você de terça-feira, uma ótima quarta-feira, um ótimo resto de semana. E tem mais futebol aqui da Banda B, domingo em dose dupla. Às 4 da tarde tem Atlético Internacional na Liga Arena. Paulo Sérgio Depsico Júnior conta tudo para você. E às 6 da tarde tem a estreia do Coritiba no Campeonato Brasileiro da Série B. Marcelo Ortiz vai trazer as emoções. E a cara, vamos estar nessa jornada dupla, informando tudo para você que acontece no Campeonato Brasileiro, viu? Papai do Céu abençoe a sua noite, abençoe o seu dia. E a gente se fala amanhã aqui na Banda B, que continua há 25 anos. Forte no esporte, forte na informação, a rádio do coração. Banda B, 25 anos. Não tem rádio igual. Tchau. A Banda B apresentou Balanço do Jogo.